Saudações alvinegras, estamos juntos, um forte abraço a você que se liga com a gente aqui na Botafogo TV, o canal oficial do Glorioso. Agora 8 horas 34 minutos, falamos ao vivo, direto aqui da sala de troféus do Centro de Memória, na sede histórica de General Severiano. Dentro de instantes a bola rolando, hoje é dia de decisão, hein? Hoje é dia de decisão, os primeiros 90 de decisão em 180 minutos pela Copa do Brasil, oitavas de final. Jogo número 1, partida de ida, estádio Nilton Santos. Daqui a pouquinho a bola rolando para Botafogo e Cuiabá, e você confere todos os lances aqui com a gente na Botafogo TV. Vai chegando, seja muito bem-vindo, vai deixando por aqui o seu superchat, vai chegando com a gente também no seu comentário, no seu palpite, na sua torcida, no que você quiser falar por aqui também no chat da Botafogo TV no YouTube. Vai, claro, deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, fazendo parte dessa multidão de pessoas que já está inscrita na Botafogo TV e recebe lá as notificações de cada conteúdo espetacular que a Botafogo TV traz para você do dia a dia, do Glorioso, seja no profissional, seja no sub-20, no sub-17, no feminino. Você confere tudo por aqui na Botafogo TV. Hoje, mais uma vez, no oferecimento da Eletromil, com aquele abraço carinhoso para o pessoal da Ídolos Alvinegros. Alô, Serginho! Grande abraço para todo mundo que vai chegando por aqui com a gente. Dia de decisão, Botafogo enfrentando o Cuiabá. Daqui a pouquinho, a bola rolando às 9h30 no estádio Nilton Santos. Botafogo com data histórica, com um jogo comemorativo para determinado jogador, com novidade na escalação. Tudo isso você vai sabendo com a gente nessa próxima hora que antecede ao jogo de Botafogo e Cuiabá, jogo número 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Deixa eu dar meu boa noite aqui para os meus parceiros de sempre, que estão aqui com a gente no Centro de Memória. Entre Garrincha e Nilton Santos estão eles, Otávio Bocão e Lopes Maravilha. Começando por você, Lopes. Muito boa noite. Maravilha, Lopes. Boa noite, Gonçalo, Bocão, galera ligada aqui na Botafogo TV. Maravilha, maravilha. Ah, tá, tava estranhando já. Animadíssimo para a partida de hoje, uma semana aí. Nosso Lazzaroni teve uma semana para trabalhar bem, trabalhar forte, botar esse time para voar hoje, fazer um placar bacana, para resolver, não resolver, porque tem mais um jogo, mas pelo menos encaminhar bem a nossa classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E assim, muito esperançoso de uma grande partida. Volto a dizer, como disse das outras vezes aqui, que esse rapaz aí do seu lado, inclusive, foi contra o que eu falei, para variar um pouco. Mas espero uma grande partida e uma grande vitória. Agora, se jogar mal e vencer também tá bom, mas espero ter uma grande partida. Ah, que seja uma grande partida, que seja uma grande vitória do Botafogo. Alô, Luciano Minto, alô, Gnaldo Uver, alô, Azevedo, alô, João Pedro Varanda, alô, Ricardo Trajano, alô, Emanuel Rodrigues, alô, Jackson Durval, alô, Otávio Bocão, tudo bem? Beleza? Boa noite. Fala, Gonçalo, boa noite, Lopes, maravilha, maravilha, meu parceiro também. A todos que nos assistem aqui na Botafogo TV, uma grande noite para todos nós, se Deus quiser. Toda essa vibe do Lopes Maravilha, muito confiante que a gente possa hoje fazer um bom resultado. É claro que depende muito da resposta dos jogadores, pelo que o treinador passou para eles nessa transmissão aí, nesse treinamento da semana. Essa semana cheia que todo mundo gosta de falar sobre semana cheia, semana completa. Eu acho que aí pode ter um pouquinho da cara do Bruno Lazzaroni do que ele quer de filosofia de trabalho dele, né? De modelo de jogo. Vamos acreditar que a gente pode sim fazer um grande resultado. Mas o mais importante aí é nós vencermos essa partida para sempre criarmos motivação, segurança, confiança no próprio trabalho. E aí sim, seguir o caminho que o nosso maior objetivo. Faltam 8 jogos para chegarmos à final e eu estou muito confiante. É isso, seu Otávio Bocão. Botafogo, como os dois citaram, semana cheia, 9 dias de hiato entre a última partida do Botafogo e o jogo de hoje, decisivo pela Copa do Brasil, jogo 1 hoje, 9h30 da noite no Nilton Santos, jogo 2, partida de volta em Cuiabá. Na próxima terça-feira, às 7h da noite, você também ligado aqui na Botafogo TV. Já deixa eu te fazer o convite, viu? Amanhã tem clássico pelo Sub-20, Campeonato Carioca. Você confere aqui também na Botafogo TV a partir das 9h30 da manhã. Botafogo e Flamengo, direto do Cefat, lá em Várzea das Moças, a casa da base do Botafogo. Você confere amanhã aqui na Botafogo TV, com imagem, com tudo. A partir das 9h30 da manhã, você fica ligado nesse Botafogo e Flamengo na base, também aqui na Botafogo TV. Eu falava que era uma semana de treinamentos inteira aí para o Bruno Lazzaroni, trabalhar time, treinar alternativas. E aí eu te pergunto, Lopes, o que tem que mudar, na sua opinião, do jogo contra o Goiás, em que o Botafogo não saiu do zero contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, para esse jogo de hoje contra o Cuiabá, em que o Botafogo precisa da vitória para começar com o pé direito essa eliminatória aí. Acertar o pé, espero que tenham treinado, caprichado no treinamento de finalização, né? Que o Botafogo criou um bocado nos últimos jogos, mas finalizou muito mal, fizeram, né, escolhas erradas em algumas vezes, na maioria das vezes. E isso acabou que a gente não fez gol, por exemplo, contra o Goiás, que foi um massacre da Serra Elétrica, mas o Botafogo não conseguiu... Massacre da Serra Elétrica, mas não saiu sangue, não, né? Saiu sangue, não. Nem zero sangue. E eu espero que hoje o Botafogo seja sanguíneo, em todos os sentidos, né? De tirar sangue mesmo, de guardar a boneca no berço pra caramba, e aí vale essa semana de treinamento. E também na disposição. O Lopes saiu do negócio da carnificina para do negócio puro, inocente, botar a boneca no berço. É, mas é. Você conhece Chuck, o boneco assassino? Eu ia falar isso. Pois é. Tem a noiva do Chuck, não só o Chuck, também, tem a noiva também. Dele também, que é outro demônio. Eu via muito quando criança. Pois é. Então é o seguinte, e ligado, concentrado, time focado, essas palavras batidas aí que a gente sempre tem. Mas não pode dar mole, tomar gol no final, essas coisas todas que a gente sempre preza muito e espera que aconteça com o Botafogo. Então isso tudo foi bom. Agora uma semana, pô, o Botafogo teve uma semana, né? Pô, caramba, uma semana, não é nada uma semana, mas já é alguma coisa na atual circunstância. Então, assim, concentração máxima e acertar o alvo, né? Acertar o alvo, né, Bocão? E a tua expectativa, Bocão? Depois de uma semana de trabalho, o que você espera ver colocado em prática hoje aí? Pode ser com mais concretude, pode ser mais no ideal também, Bocão? É uma pergunta para a gente abrir trabalho aqui. É deixar bem claro também para a torcida do Botafogo que o Cuiabá, com todos esses desfalques que saíram na imprensa aí, a gente sabe que futebol não é assim que se funciona. Porque esses jogadores que vão entrar, eles querem mostrar serviço para o treinador. Então não tem esse negócio, ah, os que saíram fizeram um primeiro turno espetacular pelo Cuiabá. No primeiro turno, oscilaram agora no final do primeiro turno, com duas ou três derrotas aí, mas é um time muito bem treinado, muito bem organizado e que pode dar trabalho sim. Agora essa semana de trabalho do Bruno Lazzaroni, evidentemente, faz com que ele tenha as opções, as escolhas, tanto é que ele está botando o Cícero hoje como titular, né? Que não me agrada muito, vou ser bem sincero, não é um jogador que me agrade. O Forte deve estar com algum problema, porque o Forte, pelo menos, ele tem o passe vertical. O Cícero já é um jogo mais burocrático, tocar para o lado, e isso não me agrada, porque você acaba sobrecarregando o seu meio de campo. Se você não quebra a primeira linha com um passe para frente, você fica jogando bola para o lado o tempo todo e se torna um time previsível. Isso é muito ruim para o futebol, principalmente para o Botafogo. Mas eu acredito que ele botando as peças que ele escolheu durante os treinamentos aí, que deve ter sido importante para ele, né, ajustar algum sistema defensivo, principalmente esse lado direito do Botafogo, que foi muito bem contra o Goiás no primeiro tempo. O Botafogo foi com o Lopes bem falou aí. Porque falta eficiência, botar a bola na rede, acertar a casinha. Porque o primeiro tempo do Botafogo, intenso que foi contra o Goiás, principalmente do lado direito daquela triangulação Ronda, Nazário e Kelvin, funcionou muito bem. Faltou só empurrar a bola, porque o Pedro Raul, eu acho que ele ficou muito isolado dentro da área em desvantagem numérica. Então ele batia a cabeça toda hora. Quando o Kelvin cruzava, sempre tinha um zagueiro do... E aí a gente reclama. Pô, mas o Kelvin não acerta o cruzamento. Ele acerta o cruzamento, só que tem que ter mais gente na área para ajudar o Pedro Raul. Tomara que tenhamos hoje. E do lado esquerdo do Botafogo? Naquele acertou, inclusive, teve uma cabeçada do Pedro Raul. Exatamente. O goleiro desgraçado, aquele goleiro, fez uma baita de uma defesa. E a gente espera que o lado esquerdo também funcione, porque eu acho que foi estratégico, eu até falei na transmissão contra o Goiás. Só pra falar, e o Tadeu depois foi falhar lá no outro jogo, Tadeu, né? Exatamente, falar, Tadeu. Mas é o que acontece, sabe o que acontece? É aquilo que eu falo pra todo mundo. Gente, vestiário, concentração... A motivação é diferente de um lado para o outro. Podem ter certeza absoluta disso. Todo mundo que tem o menor investimento, eu lembro disso, eu sempre que eu joguei, tu também jogou na época, Áurea. Joguei muita bola. Né? Eu tava. Na concentração, vocês conversavam muito dentro do quarto. Nossa. Porque é diferente de você falar com assim, as meninas, poxa. Então é diferente você chegar pro companheiro e falar assim, nossa, jogo bom de jogar hoje, hein, contra um Corinthians, hein? Pô, vamos pra cima desses caras aí. E é diferente você jogar com todo respeito ao time de menor investimento, mas a motivação não é a mesma. Você tá ali, vou jogar contra o Bragantino, contra o Atlético Goianiense, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que o Cuiabá hoje. É o jogo da vida deles. O jogo da vida do Cuiabá, e outra coisa, lembrando que o Cuiabá, ele foi fundado pelo Gaúcho, ex-jogador de futebol, era meu amigo, saudoso, morreu, faleceu, né? Centroavante. Centroavante? Centroavante, ele foi fundado em 2001 pelo Gaúcho. Aí hoje o clube já mudou de dono, né? É praticamente uma empresa e é um clube que não necessita desses 3 milhões e 100. Faz bem? Faz. Mas não é uma, não é uma coisa que vai te fazer... Inclusive, tirar da... o objetivo deles é o acesso, né, para a Série Exatamente. A. Esse é o grande objetivo. Agora, você falou uma coisa aí que não tem a mesma concentração ou algo assim em relação a jogar um jogo grande e um jogo pequeno. Os grandes times, assim, os grandes campeões... Eles jogam com concentração lá em cima qualquer jogo. Exatamente. E aí eu acho, assim, minha opinião, é assim que tem que ser, irmão. Ah, o time é fraco, beleza. Brasil e Bolívia agora. A Bolívia é horrorosa, beleza. O Brasil foi lá, meteu seis. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque culturalmente, eles que estão lá fora, que eram a grande maioria, sim, já criaram esse espírito da cultura do atleta, de que, olha só... Aqui é concentração máxima o tempo todo, 24, até no treinamento. Só que aqui não, a gente percebe. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que eu falo até para os meus amigos, de Fluminense. A base do Fluminense, não desrespeitando a base do Botafogo, que é ótima. Só que o que acontece? A base do Fluminense, ela tem um nível de desempenho que ela começa na base e termina no profissional, que é a mesma culturalmente, que é agudo. E aqui nossos jogadores, às vezes, eles sobem e parece que sente uma certa acomodação. Não é uma coisa cultural que vem da base, mas a base do Botafogo é espetacular. Mas essa coisa cultural que você fala explica muito, por exemplo, o Atlético Mineiro. Perfeito. O que é um treinador gringo, né? O Sampaoli. Os três primeiros colocados, não é isso? Exatamente. São gringos. E são o maldito aqui, né? O nosso maldito. Maldito aqui, o maldito. O maldito aqui, da Lagoa. Da Lagoa. Que são times que, pô, partem pra dentro, né, cara? E fazem um, vão fazer, faz um, quer fazer dois, três, o tempo, e seja com quem for. Eu acho que a cabeça do jogador tem que estar assim. Ah, é o Cuiabá, vamos relaxar. Não dá pra relaxar. Fez um, faz dois, faz três. Se o momento do jogo tá bom, é isso. Eu acho que é essa mentalidade que tem que existir no jogador que tá começando. Fez um, dá pra fazer dois? Vamos para dois, vamos para três. Não pode chegar e não, agora vamos acomodar, segura um pouquinho aí. Isso é ruim, tu acaba chamando o adversário para o seu campo e, consequentemente, você acaba sofrendo as consequências. É isso. E deixar um negócio muito claro para vocês, tá? A situação é a seguinte, o Botafogo teve aquelas duas vitórias contra Palmeiras e Sport, depois perdeu fora de casa para o Grêmio e empatou sem gols contra o Goiás. É o 16º no Campeonato Brasileiro da Série A, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Cuiabá é o terceiro da Série B do Campeonato Brasileiro, só tem 3 derrotas no ano. Tá certo, a sequência recente não é das melhores. No ano ainda não tinha acontecido. O time vem de 3 jogos sem ganhar, 2 derrotas. Duas dessas 3 derrotas que o Cuiabá sofreu ao longo de toda a temporada aconteceram aí há coisa de 2 semanas para cá. Cuiabá que perdeu para o Guarani, perdeu para o Sampaio Correia e entre esses dois jogos empatou em 3-3 contra o Paraná. Então o Botafogo que não abre o olho não. Hoje é um jogo difícil, jogo muito duro, esse duelo... Em 2 jogos contra o Cuiabá, é complicado também por essa questão do peso da obrigação de ganhar, né? Não só por ser um confronto entre um time de Série A contra um time que nesse momento joga na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também porque aquele torcedor mais desavisado pega, olha assim, quem é Cuiabá? Que raio é Cuiabá? Que é um time que tem menos de 30 anos de fundação, é um time que chega agora ao seu ponto mais alto de disputa, né? De competitividade, jogando, brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e entrando já nas oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o Botafogo jogou as 4 fases antes das oitavas de final, o Cuiabá, atual bicampeão da Copa Verde, entra direto nas oitavas de final, faz hoje a sua estreia na Copa do Brasil 2020. É, não tem jogo fácil, né? A gente que pode facilitar o jogo. E é isso que o torcedor do Botafogo hoje espera. Que o Botafogo entre concentrado, aí vamos repetir tudo, né? O Botafogo entre concentrado, dedicado, sanguíneo mesmo, no sentido de, porra, tá ligado no jogo o tempo todo, é cada bola, é uma dividida, é nossa, tem que ser nossa. É isso, né? Você que facilita o jogo, o Bocão, eu e o Bocão, somos ex-atletas, a gente sabe. Sensacional. Espírito de decisão que é importante, hoje. O Gonçalo, rapidinho, só pra ilustrar um pouquinho, o que a gente está falando? Que o Cuiabá está entrando agora nas oitavas de final direto, né? nós já temos um amadurecimento e um certo lastro por ter passado algumas fases, né, da competição de mata-mata. Daquele jeito, né? E sempre daquele jeito. Mas isso te gera um amadurecimento para com as próximas partidas e para o próximo adversário, seja qual for, hein? Ah, não sei o que. Nós ganhamos do Náutico lá, classificamos do Náutico, lá em, nos Aflitos, com torcida ainda. E lá não é fácil de ganhar, lá não é fácil de jogar. Ah, foi no início. Enfim, nós estamos num processo de amadurecimento que se cria um lastro para que você possa competir esse tipo de competição mata-mata. Isso que é o mais importante para o Botafogo. Agora, a resposta tem que ser dos jogadores. E como o Lopes falou, sanguíneo, é isso aí. É entrega, competitividade e postura. O Botafogo tem que se impor diante do Cuiabá. Porque eu acho que hoje nem tanto camisa ganha jogo. Mas a imposição jogando dentro de casa, ela é importante para que a gente possa assumir uma responsabilidade que é só nossa. A responsabilidade não é do Cuiabá, essa responsabilidade é toda do Botafogo. Eles estão transferindo toda a responsabilidade para a gente. Isso gera uma confiança, eu acho que até mais para os jogadores, uma motivação. E não só por ser o Cuiabá, não é isso. O Cuiabá, sem 10 elementos, desfalcado para caramba, jogou meio de semana, vem de 3 jogos seguidos, Botafogo descansou, então... É isso, a responsabilidade é nossa de fazer uma grande partida e uma grande vitória para encaminhar a classificação. E vai dar fogão hoje, né, querido? Hoje dá fogão, né, querido? Ah, tem que dar fogão hoje, 8 horas e 51 minutos, você tá aqui na Botafogo TV, vai chegando com a gente, vai deixando seu superchat aí, vai deixando seu like no vídeo, vai se inscrevendo no canal e vai participando conosco, fala aí de onde você tá falando, manda aí o seu comentário, a sua participação, comenta aqui em cima do que estão falando, o Lopes Maravilha e o Otávio Bocão também nessa pré-hora, daqui a pouquinho às 9h30 da noite a bola rola no Nilton Santos, Copa do Brasil, oitavas de final, o jogo de ida, Botafogo e Cuiabá no oferecimento da Eletromil. Pensou em materiais elétricos? Pensou na Eletromil. 1.001 opções para você. Peça já o seu orçamento pelos telefones 27-3357-1000 lá no Espírito Santo ou no Rio 21-3865-2000, 21-3865-2000. Faz melhor, acessa lá eletromil.com.br que tem tudo lá. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa em termos de materiais elétricos para sua casa, para sua empresa, eletromil.com.br. Alô, Joatan Flores, um grande abraço para você. Deixa eu botar na roda também o nosso querido amigo Fernando Morani, que está lá no estádio Nilton Santos, trazendo para trazer todas as informações do jogo para você, mas também todas as informações nesse pré-jogo também da equipe do Botafogo, que já está lá no Nilton Santos, já está preparada, já está no vestiário, já está escalada, e o Morani traz todos os detalhes para você a partir de agora. Beleza, Morani? Boa noite. Boa noite, Gonçalo, Lopes, Bocão, os torcedores alvinegros ligados na Botafogo TV. É noite de Copa do Brasil, noite de decisão, e a equipe alvinegra, que já avançou por 4 fases, está escalada para esse jogo com o Cuiabá. Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, Cícero, Caio, Alexandre, Ronda, Bruno Nazário e Juan, Pedro Raul. Esse é o time escolhido pelo técnico Bruno Lazzaroni para entrar em campo nessa partida de ida. A novidade fica por conta do Cícero, ele que já havia entrado nos últimos jogos, vai começar jogando, vai atuar ali onde Rafael Foster vinha atuando como um primeiro volante. O jogo, que já é importante por si só, tem um valor especial para o Vitor Luiz. Ele completa 100 jogos a serviço do Fogão. O dia foi de homenagem nas redes sociais do clube. E quem falou com a gente na chegada ao estádio Nilton Santos foi o volante Caio Alexandre, comentou a importância de construir uma vantagem nessa primeira partida. Vamos acompanhar. Caio, a importância de construir um resultado e já largar na frente nesse primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sabemos que vai ser um confronto muito difícil, a equipe do Cuiabá é muito qualificada, mas estamos em casa, temos que nos impor e buscar a vitória a todo momento. Então, o grupo está bem treinado, durante a semana tivemos um bom tempo para treinar e a gente vem forte para esse duelo. Se Deus quiser, a gente vai ser classificado para as quartas de finais. Você que vem pisando mais na área, está acostumado a fazer gols em jogos decisivos. Será que hoje tem gol do Caio Alexandre também? Mérito de toda a equipe, né? Tem me ajudado bastante. Todos têm se entregado, se empenhado bastante. E graças a Deus estou sendo coroado com um gol. Primeiramente eu quero a vitória. Se tiver a vitória com um gol meu, melhor ainda. Mas quem fizer o gol, é importante é o Botafogo sair vencedor do confronto e sair com a classificação da Copa do Brasil. Obrigado, Caio. Bom jogo, bom trabalho. Tá aí o Caio Alexandre, ele que é uma das armas da equipe do Botafogo para o jogo de logo mais. Ele também que já marcou 5 gols nesta temporada, 4 pelo Campeonato Brasileiro. e um pelo Campeonato Carioca. Tá faltando na Copa do Brasil e eu tô sentindo que vai sair hoje, Gonçalo, às 9h30 a bola rola por aqui. Valeu, valeu, Fernando Morani, trazendo para você, ligado aqui na Botafogo TV, todas as informações do Fogão para esse duelo contra o Cuiabá. E a palavra do Caio Alexandre, Morani destacou bem, né? Pisando mais na área, fazendo gols importantes nos últimos jogos do Botafogo. E quem sabe saio dele hoje também nesse confronto de Copa do Brasil, né, Lopes? Volante moderno, né, cara? É, se apresentando, criando jogadas, fazendo gols. É, em relação à escalação, tá vivendo um momento espetacular o Caio Alexandre. É, em relação à escalação, eu acho assim, tanto o Cícero e o Forster, eu acho que se equivalem. Eu acho que tem as mesmas características e as mesmas valências. Ambos canhotos, né? Ambos com qualidade na saída, ambos lentos pra caramba. É, então, assim, tanto nas valências, né, como nas qualidades. A bola longa, eu discordo um pouco do Bocão. Acho que o Cícero tem condição de ter essa bola longa também, que quebra linhas e tal. É, então, se equivalem. O melhor é sempre que está de fora, né? Pô, tinha que ter que botar fulano e tal, não sei o quê. A gente é assim, né? Torcedor é assim. Mas se equivalem. E o resto do time é aquele mesmo, já bem entrosado, já com Honda mais adaptado, mais entrosado, dominando o meio campo, dando aula de meio campo aqui nesse Campeonato Brasileiro e agora hoje na Copa do Brasil, né? É, então tá jogando bem, tá se entendendo bem com, que era uma coisa que eu queria muito ver, esse entendimento dele com, e a aproximação dele com o Bruno Nazário, que eu não sei se vocês lembram que eu falava aqui, cara, os caras jogam bola, os caras, quem joga bola tem que estar junto, tem que estar dialogando ali juntos, não é um maluco lá na frente e o outro lá atrás. Tem que estar junto. Não fica agora... esse futebol rede social, pois, né? Você tem um baita de um especialista ali falando, às vezes, do coronavírus, um cientista, um pneumologista, um epidemiologista, tá ali falando do coronavírus na rede social, aí vem o Zé Mané, que não sabe nada daquilo, para contestar o que o cara tá falando. O futebol precisa disso também, né? Os gênios ali, os caras que sabem mais, conversando entre eles. Eu acho que tem que estar próximos ali, os caras têm que estar dialogando ali, tem que trocar bola, trocar passe e tal. Pô, e o Honda fez gol, tá chutando a gol, quase meteu contra o Goiás. É, tem que aproveitar isso do cara. E o cara ainda há pouco tava lá, o Paulo Autuori, botava ele lá atrás. Paulo Autuori, que agora é treinador do Atlético Paranaense, né? Ele falou que não ia ser mais treinador, enfim. Mas, cornetadinha de leve. Aqui, então é o seguinte, é isso, cara. Ele agora tá chegando, tá se aproximando, tá chutando a gol. E é o que a gente quer ver, cara. Simples assim, pô. Simples assim. Alô, LC Comandante, tá aqui deixando o seu fogo. Fogo, eu te amo, meu amor, também vamos fogão. Adeilmo Pedro, Maria Lourdes, Esqueleto Doido, também tá aqui com a gente. André Silva, Saulo, o César Soeiro, o Carlão Botafoguense, que tá aqui com a gente, inclusive, tá aqui nos estúdios da Botafogo TV. Não é você não, Carlão? Ah, então tá bom, então é outro. Alô, Valdir Lacerda, vocês precisam ler as mensagens, fica todo mundo aqui no chat mandando as suas opiniões e vocês não dão a mínima, eu não mando mais. Ah, não desiste da gente não, Valdir, manda aqui pra gente a sua mensagem também, viu, e desculpa qualquer coisa, se espirrar saúde, tamo junto. Olha, Valdir Lacerda. Porra, Valdir tá carente, hein, Valdir, o Gonçalo leu aí pra tua mensagem aí, Valdir. Ô, Valdir! Agora volta aí, Valdir. Agora diz aqui que tu ouviu. Diz aqui que tu ouviu. Alô. Abraço, Valdir! Alô, Lucas Bichara. Alô, o Digão. Manda um salve aí. Valeu, Digão. Grande abraço pra todo mundo que vai chegando aqui com a gente. O William Jordão apostando num 5x0. A Eliane apostando num 3x0 pro Botafogo. Christian Dias. Cadê o Christian Dias? Desde a Argentina. Vamos, Albinegro de meu coração. Valeu, Christian. Grande abraço. Valeu, Reginaldo. Valeu, Lucas Jorge. Vai chegando aqui com a gente. Vai deixando seu superchat também, que é importante para Botafogo TV, viu? Dá uma força legal, dá uma moral para Botafogo TV, que traz para você o dia a dia do clube com exclusividade no canal oficial do Glorioso. Você fica sabendo de tudo sobre o Fogão dia após dia aqui no YouTube, aqui na Botafogo TV. Grande abraço a você que vai chegando aqui com a gente nessa pré-hora. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Você vai curtir todos os lances aqui com a gente também na Botafogo TV, comigo, com Lopes Maravilha, com Otávio Bocão. Você fica ligado em Botafogo e Cuiabá a partir das 9h30 da noite, faltando meia horinha para esse jogo começar. Bocão, você já falou mal aí do Cícero. Eu quero que você vá agora imagens aí do aquecimento do Fogão, ó. Aquecimento do Botafogo no gramado do estádio Nilton Santos. Olha o Japa aí, ó. O Honda e o Caio Alexandre. O Honda que vai se dando bem com essa garotada do Botafogo, com o Marcelo Benevenuto, com o Caio Alexandre. Todo mundo aprendendo inglês para dialogar um pouco melhor com o Honda, não só isso no futebolês, mas... é legal também. Fora, o Honda que é uma grande figura... Independente de futebol, né, Lopes? Um ser humano, cara, o Honda, fantástico. A contratação maneira pro futebol brasileiro. No geral, né? No geral. E assim, é bom a influência do Honda, né, cara? Você vê aí o Marcelo estudando inglês, o Caio Alexandre arriscando no inglês também, o Jamal vestido de maneira cafona aqui também. Ah, sim. Mas é o clássico do Jamal, é, né? É, mas é verdade. Então é muito legal essa... Não, gostei. Isso é piadinha moda. Piadinha interna. Peraí, essa aí é moda, tá? Vocês não sabem, mas é moda. Se vocês viajarem, os aeroportos estão assim, de pessoas assim, vestidas que nem o Jamal, verdade. Tá? Verdade. Verdade, verdade. Tem que reparar nisso aí também. Alô, Leonardo Mendes, Volta Redonda presente. Alô, Roberto Firmino, Fogão Maior do Rio. Roberto Firmino, que é parente de sorriso do Bruno Nazário. É verdade, né? É verdade. O Valdir Lacerda voltou aqui, ó. Agora eu vi. Aí, Valdir. Aí, Valdir. Fala pro Bocão, se o Botafogo com esse time aí, eu não entendi. Não entendi, Valdir. Tem que reescrever isso aqui. O que ele falou aí? O que ele falou, Valdir? Alô, Valdir! Não deu pra entender aqui, Valdir. Faltou pedaço nessa frase aí, Valdir. Alegria, valeu. Valdir, alegria. Você tá muito amargo, Valdir. Hoje é dia de otimismo, sem pessimismo, galera. Vamos com tudo hoje. A vida já é muito amarga aí, Valdir. Valeu, Tobias. Valeu. Aliás, Tobias não, É o Genaldo lá em Tobias Barreto, no Sergipe. Valeu, Genaldo. Alô, João Manuel. Tobias Barreto, que é um belíssimo lugar. A gente manda um abraço fraternal para todos os tubienses aí. Sim. Lugar espetacular. Eu não conheço ainda. Ainda. Mas eu um dia conhecerei e é um lugar espetacular que já me falaram. O Bocão que me falou. Quem tá vendo a gente, inclusive, é o nosso ídolo Carlos Alberto Dias. Opa! Dias é, putz, jogou demais, né, cara? E o Marcelo, que é botafoguense, o Marcelo do Real Madrid, tá conosco também assistindo aí, tá? Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Grande abraço. O Real Madrid hoje. O Real Madrid hoje, finalzinho, perdendo 2-0 pro... Mas que pô, cara, mas o alemão lá, o time eu alemão. Pensei, você falou que o Honda tava influenciando as pessoas a falarem inglês. Você não conseguiu, não. É alemão, isso é inglês. É, pô, mas é a mesma coisa. Eu não entendo inglês, entende alemão? Pra mim é. Então é meio grego. É, tanto faz. É verdade. Se você não entende inglês, não entende alemão, pra mim é grego. E os caras faltando 5 minutos pra acabar o jogo, eles empataram lá. É isso. E o Antônio tá aqui dizendo que a roupa do Jamal precisa ser interditada. Urgente. Aliás, faça como o Antônio, manda aqui o seu superchat, viu? Um salve pra Aperibé aí, João Vitor. Grande abraço pra todo mundo. A Aperibé que tem botafoguense. Tem demais, cara. É impressionante. Eu acho que é uma das cidades com mais botafoguense aqui do nosso estado. A tosse aí, arrumada. Tô com essa tosse desde 87, essa tosse. Entendi. Pode relaxar. Não é nova, né? É, me acompanha desde 87. Ah, então tudo bem. Alô, João Bosco, tá em Salvador, na Bahia. Alô, cadê o... deixa eu ver o nome do rapaz aqui. É o Fernando Noleto. Vou mandar só o teu salve aqui, viu, Fernando? Mas essa aí a gente não cai mais não, o colega já caiu nessa aí antes. Já é. Já aprendemos. Se fosse a primeira, talvez... ô, Bocão, como eu disse, você já falou mal do Cícero. Então fala bem do Vitor Luiz aí. 100 jogos hoje com a camisa do Botafogo, representa na lateral esquerda, né? É, mesmo que ele não tenha feito ainda, desde que ele se recuperou do apendicite, né, da operação de apêndice, perdão, ele não voltou à sua forma ideal. Mas é um jogador importantíssimo do Botafogo. E outra coisa, é Botafogo, tem uma identidade impressionante com o Botafogo. Tanto é que ele quis vir pro Botafogo jogando talvez numa equipe, assim, há pouco tempo atrás, estruturada. E eu acho que o Botafogo está nesse processo de se estruturar para justamente alcançar o máximo de exigência para que possam vir atletas ainda mais comprometidos com o Botafogo. Mas o Vitor Luiz sempre sensacional. Eu lembro do Vitor Luiz naquela campanha do Botafogo em 2016, que a gente jogava na Ilha do Governador, e eu tinha um prazer de sair de casa para ir ver o Botafogo na Ilha do Governador, porque eu sabia que o Botafogo ia ganhar. Então, era impressionante como jogava ele, Diogo Barbosa também, que eram dois jogadores. E olha que a gente tinha dois jogadores que foram para o mundo do futebol, né? O Diogo Barbosa também rodou. Foi pro Cruzeiro. Cruzeiro, Palmeiras. Tá no Grêmio, Palmeiras. Agora no Grêmio. Agora no Grêmio. Então, eram dois bons jogadores, dois bons laterais. E olha que naquela época a gente reclamava ainda, mas enfim, pula essa parte. Hoje nós temos o Vitor Luiz que faz jus aí ao comprometimento e os seus objetivos dentro do Botafogo como torcedor e como jogador. Tomara que ele volte à forma física ideal para que ele possa ajudar o Botafogo ainda mais, principalmente desse lado esquerdo aí, que, no qual o Juan precisa muito dele. É isso, e sem a forma física ideal, já está correndo para Dedé, o Vitor Luiz, diga-se de passagem, mas realmente a gente sabe que ele tem ainda mais capacidade do que isso. Voltou na necessidade até do Botafogo, estava se recuperando da cirurgia no apêndice, e voltou, tomou conta da posição, não saiu mais, não precisa sair não, Vitor Luiz, 100 jogos está pouco para você com a camisa do Botafogo, tem muita história ainda para escrever com a gloriosa camisa, Vitor Luiz. Mandar um abraço aqui para o Geanderson também, abraço para todos os botafoguenses em Natal, no Rio Grande do Norte, para o meu filho Guilherme, botafoguense como nós, o Mikael Alves pedindo um salve para Varjota, lá no Ceará. Varjota, Ceará. Isso. Que fica no Ceará e é um lugar espetacular, uma praia, uma das praias mais bonitas do Nordeste. A praia de Varjota. Eu gosto muito de uma Varjota. Não conheço, mas eu pretendo em breve. Sim, sem dúvida. Um abraço para meu amigo Ricardo Lopes, que está aí, ó, do Clube da Barra lá. Grande profissional, opa, competentíssimo. Grande abraço, Ricardo Lopes, profissional. Você tem da abraço para Canudo também. Tem. Vou te falar, hein. E tem aquela pizza que está devendo. Você nem imagina. Não, o Claudinho da Pizzaria Dom Pedro, semana que vem vai estar aí com a nossa pizza. Ele vai estar com a gente aí. Se prepare. Aí, Claudinho, tá que abraça para nós aí, Claudinho. Tá cheio de gordinho junto aqui, né? Cheio de gordinho. Tudo olhando e rindo aqui atrás, você nem imagina. E o Vicente Paulo aqui, só para registrar também. Não concordo. Isso aspas do Vicente Paulo aqui, tá? Não concordo com esses comentários de que Cuiabá é alguma coisa. Não ferra. Bota 6-0. Fecha aspas aqui pro Vicente Paulo Fernandes. Vicente, é isso mesmo, Piscite. É isso aí, Piscite. Bom, Cuiabá que a gente falava aqui, o Lopes já deu a letra. Cuiabá hoje com vários desfalques, né? São 11 desfalques ao todo que tem o Cuiabá. 7 jogadores que já atuaram por outros times na Copa do Brasil. Os zagueiros, o Everton Senna, que você vai lembrar do Sport Recife, o Luiz Gustavo, que você vai lembrar do Vasco da Gama, e também os atacantes, o Felipe Ferreira, o Felipe Marques, o Elton, nosso bravo Pelélton, também ex-Vasco, o Jenison e o Marcinho. Toda essa galera já jogou por outro time na Copa do Brasil, chegou depois ao Cuiabá e está vetada. Não joga hoje, inclusive, o Cuiabá não tem um centroavante de ofício sequer para esse confronto de Copa do Brasil contra o Botafogo, tanto na ida quanto na volta. E além desses cabras aí, ainda tem os machucados. O Lennon, lateral direito, o Romário, lateral esquerdo. O Romário, que você vai lembrar, se você lembra do Mirassol que goleou o São Paulo no, sim, Campeonato Paulo e Romário, lateral esquerdo lá do Mirassol. E os volantes, o Auremi e o Rafael Gava. Tanto que o Mirassol não, o Cuiabá hoje tem a estreia do Nenê Bonilha, que é um volante que chegou agora essa semana aí na equipe, vai jogar hoje, cara, começa como titular contra o Botafogo. Esse Leno é um baita de um lateral. É lateral ele, lateral, né? Lateral de direito. É um baita de um lateral. O problema são os fãs, né? Ô, Lopes. É, pode ser também. Mas o Leno quer. O Leno quer cria justamente do Flamengo. Alô, Fabrício Souza, alô, Renato, alô, Paulo Barros, alô, João Manuel, vai chegando você aqui com a gente, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai deixando por aqui também o seu superchat, viu? É importante pra gente, é importante pra Botafogo TV seguir o trabalho por aqui, que traz conteúdo pra você praticamente todo dia aqui no canal oficial do Glorioso. Fabrício Souza é mais um a defender a presença do Lecaros, ele quer o Lecaros no lugar do Juan, eu deixo pra vocês aí. Eu acho que o Lecaros já podia ter tido uma oportunidade, não é pelo gol que ele fez no treinamento lá, que ele saiu driblando todo mundo, mas sim pelo fato dele ter tido poucas oportunidades, apesar de que eu acho que com tantos treinadores que passaram pelo Botafogo, nenhum, acho que o Lopes até já comentou sobre isso aqui uma vez na nossa transmissão, que com tantos treinadores que lá passaram, ninguém deu oportunidade. Não é possível que ele esteja tão mal assim para que ele não possa ser aproveitado da melhor maneira. Porque ele jogou, parece que joga 7 minutos no jogo, joga 5 no outro, 10 no outro. Eu acho que ele merece um pouco mais, mesmo que... Não é possível que ele seja tão ruim, gente. Eu acho que ele merece uma oportunidade para que a gente possa ver melhor e fazer uma avaliação mais contundente, né? Por aí, Lopes? Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada a respeito. Sei. Você não joga nunca. Cara, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre o Lecaros. Eu acho assim, o cara conquista as oportunidades, conquista a chance de jogar, a oportunidade, a vaga, o seu lugar ao sol, do trabalho, no dia a dia, enfim. E aí é isso, cara. Vários treinadores passaram lá e nenhum deu oportunidade para esse cara. E nesse caso atípico, o Lopes, não tem nem mais o dia a dia, né? Porque é treino, jogo. Jogo, viagem. Mas você veja, até numa necessidade que o Botafogo em algum momento aí precisou até improvisar no ataque, botar o Babi, que eu particularmente acho um baita desperdício, botar o Babi de ponta. É isso que eu ia falar depois. E o Lecaros não jogou, quer dizer, por que ele não jogou? Será que a gente sabe mais que os caras que estão lá trabalhando dia a dia com o cara, o preparador físico, o técnico, o auxiliar técnico? Tem uma galera lá, será que, sabe, assim, então eu acho que se não tem oportunidade é porque não está correspondendo. Se não está correspondendo, é menos um para encher o nosso saco, né? Porque a gente acaba se irritando, é menos um para irritar. É, eu, meu, assim, perguntou, eu falo, mas assim, sei lá. É justo, Lopes. Alô, Robson Soares, alô, Jonathan Moreira. Alô, Júlio Andrade, tá lá em Petrópolis. Valeu, Júlio. O Sérgio Rabelo tá em São João del Rei. O Diego Ribeiro tá pedindo um alô pra namorada dele, a Jamara. O Lucas Salles também tá ligado aqui com a gente em Presidente Figueiredo, dizendo que só tem botafoguense lá no Amazonas. Jailton Guimarães em Cacoal, Rondônia. Um grande abraço pra Seropédica também do Invictor Gamer. Alô, você que vai se ligando aqui com a gente na Botafogo TV e vai mandando os seus comentários aqui também, vai participando desse pré-jogo aqui no canal oficial do Glorioso, no oferecimento da Eletromil. Pensou em materiais elétricos? Pensou na Eletromil. Mil e uma opções para você, viu? Peça já o seu orçamento lá nos telefones 27-3357-1000 no Espírito Santo ou 21-3865-2000 no Rio de Janeiro. Ou faz melhor, entra lá no site eletromil.com.br para saber tudinho. E você também fique ligado, entre lá no site do Ser Botafogo e Orgulho.com.br para adquirir produtos exclusivos, camisas lindíssimas como essa aqui em homenagem ao Garrincha, produzida pela Ídolos Alvinegros em parceria com o Botafogo. Alô, Serginho, e dos Alvinegros, que sempre dá aquela contribuição, veste aqui a Botafogo parceiro, TV. Parceiro, estamos Serginho aqui com as camisas que a Ídolos Alvinegros, muito gentilmente nos cedeu. Então, valeu, Serginho, grande abraço para você. Abraço para você que vai se ligando com a gente aqui nessa transmissão da Botafogo TV. Que triste, hein? Paulo Nunes nos comentários, hein? Desculpa, eu pensei alto. Pensou alto aí, né? Ah, mas tem o Lino é bom. Hoje a gente tem um confronto curioso também, a gente tem alguns ex aí na equipe do Cuiabá, e aí eu quero saber se vocês sentem saudade. Elvis, camisa número 10 do Cuiabá, jogou no Botafogo em 2015, 30 Morreu. Jogos, 2 gols, quero saber se vocês gostavam do Elvis. Na realidade, é o que eu falo, existe aquele jargão que futebol é cíclico, esse negócio todo. Cada um, tem jogador que serve para jogar em time de menor expressão, tem jogadores que não conseguem vestir a camisa e dar a resposta dentro do campo, resultado, não adianta. Ele hoje é o jogador principal do time do Cuiabá, principalmente em bolas paradas, porque bola parada ganha jogo em qualquer situação. Porque é aquele time que não joga nada, o cara bate bem o escanteio, uma falta aqui na diagonal, longa, o cara raspa de cabeça, gol dos caras. Aí, não, mas quando o Botafogo ele não conseguiu fazer nada. Agora, que é um jogador importante para o Cuiabá, é? Tem uns jogadores também que são bons em bola parada. Mas quando a bola rola... É isso mesmo. Ela parada ali, tá, antes de começar o jogo, ele é bom. É, Cícero... Rapaz, outro que tá lá no Cuiabá chegou agora também, pô, na última semana aí, Diego Jardel também jogou no Botafogo em 2015, 34 jogos, 4 gols. Não! e agora aí a entrega da placa ao Vitor Luiz, presidente Nelson Mufarrege, entregando a placa ao lateral esquerdo do Botafogo pelo 100º jogo que ele vai disputar hoje. Com a camisa alvinegra, com a camisa que carrega a assinatura de Nilton Santos, a camisa meia dúzia do Fogão. Isso é uma responsa danada, Nilton Santos está aí do teu lado, né, Lopes? Então é baita de uma responsa carregar o manto que foi vestido pela enciclopédia do futebol. O Nilton Santos hoje é vestido aí pelo Vitor Luiz, mais uma vez, pela 100ª vez, o Vitor Luiz vai envergar o manto alvinegro, a camisa gloriosa, número 6 da equipe do Botafogo nessa partida de hoje contra o Cuiabá. Vitor Luiz, que já deixou os seus golzinhos com a camisa do Botafogo também na primeira passagem, nessa de agora, no retorno, alguns gols marcados de pênalti o Vitor Luiz assumindo essa responsa também em algumas oportunidades, cobrando pênaltis com a camisa do Botafogo nessa segunda passagem do Vitor pelo Fogão. Vitor Luiz hoje completando 100 jogos com a camisa gloriosa, Lopes. É, tem uns caras que assim, os caras se identificam com o clube de uma maneira que cai nas graças da torcida. E o mínimo que se espera é isso mesmo, o cara tem dedicação e respeito com a camisa do Botafogo, e quando isso acontece, que é o caso do Vitor Luiz, a gente fica muito feliz, porque não se iluda, tem um monte que passou pelo time do Botafogo, que não tem o menor respeito, não teve o menor respeito com a camisa do Botafogo, não teve a menor dedicação com o clube, e isso faz uma diferença absurda. E aí o cara não precisa nem ser tecnicamente um monstro. A gente tem vários casos desse aí. O Túlio, o próprio Túlio Lustosa, que era até um bom cabeça de área, mas foi um cara que foi identificado pra caramba com o Botafogo, respeitou a camisa do Botafogo e todas as vezes que entrou suou a camisa mesmo, com vontade, com garra, com determinação, com vontade de vencer. E é isso que o Vitor Luiz passa pro torcedor, cara. Então parabéns ao Vitor Luiz, 100 jogos. Espero que seja coroado com uma grande exibição e gols, por favor. De repente até um golzinho, uma assistência, aquele cruzamento na medida, um penaltizinho guardado, uma falta batida de longa distância, como ele gosta também. Enfim, tenhamos uma partida para celebrar aí do Vitor Luiz, e não só dele, de toda a equipe do Botafogo. Botafogo tem hoje dois desfalques novos, né? Desfalques recentes. O Éber Bessa e o Guilherme Santos, que testaram positivo para a Covid-19. O Guilherme até repetiu o teste, depois deu negativo, mas o protocolo da CBF fala o seguinte: testou positivo, meu compadre, 10 dias de quarentena. Então o Guilherme Santos está lá em 10 dias. E é um grande desfalque para o Botafogo. Digo porque, na reposição, já que nós temos um elenco justo, o Éber Bessa. Ele talvez não seja um desfalque tão importante, porque não deu tempo nessa uma semana que ele está no Botafogo de um entrosamento maior. Até porque acho que ele pegou o Covid agora, há pouco tempo, não é isso? Sim. Então, mas mesmo assim não deu tempo de entrosamento. Ele entra e fica meio que perdido em campo. Agora, o Guilherme Santos, não. É aquele jogador versátil, que pode cumprir qualquer função. Não só de lateral, como ele pode ir para o lado esquerdo, para o lado direito do campo, com a perna invertida, jogar por dentro, como ele fazia muito bem, e na lateral para substituir o Vitor Luiz. Então, acho que é o grande desfalque do Botafogo, até porque ele é um jogador super intenso, tem uma intensidade, uma dinâmica de jogo importante que a gente precisa, daquele tapa na frente e vambora. É isso. Alô, Jorge Luiz Manzini. Fogão tem que aproveitar o momento ruim do Cuiabá e balançar o balaio. É isso aí, Jorge. Cuiabá que vem de tomar aí 6 gols nos últimos 2 jogos. Sabe que na única vez em que essas duas equipes se enfrentaram, o Botafogo e o Cuiabá, o Botafogo também balançou o balaio lá, como diz o Jorge aqui, 3 vezes, né? 3-0 pro Fogão ano passado, Copa do Brasil, segunda fase, 27 de fevereiro de 2019, 3 pro Fogão, 0 pro Cuiabá, 2 gols do Eric e 1 de Rodrigo Pimpão Lopes. É importante também, cara, achar assim, 6-0, 5-0, 8-0, já a gente espera muito isso, mas não acho que vai ser fácil, não. Aquilo que a gente falou aqui no início. O Botafogo tem que transformar esse jogo fácil, porque não vai ser. Ou você acha que os caras vão atacar o Botafogo, cheio de desfalques e etc. Tu acha que eles vão vir para dentro do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro? Não vão vir. Vão ficar lá atrás segurando. Então vai ter que ter paciência e acertar o alvo lá, meu irmão. Acertar o alvo lá. Alô, Fernando Paiva, grande abraço pro nosso amigo, hoje é 3-0 Fogão, saudações alvinegras, valeu Fernando, valeu Acácio também, por favor, mandem um alô pro meu time, Palmas no Tocantins, alô seu Cuca, essa é a mais antiga que andar pra frente aí, hein, Acácio, mais um grande abraço, valeu, grande abraço pra Lari também, pro Ian, Daniel, pro Paulo Barros, que não é o carnavalesco das escolas de samba aqui, tantas escolas de samba do Rio de Janeiro. Enfim, um grande abraço para Ana Paula, grande abraço para o Thales, grande abraço para o Jorge Augusto, para a Lilian Oliveira. Valeu, grande abraço para todo mundo que vai chegando com a gente aqui na Botafogo TV. Faltando 12 minutinhos para a bola rolar no estádio Nilton Santos. Daqui a pouquinho a gente conta para você todos os lances, todos os detalhes do primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020 entre Botafogo e Cuiabá. Hoje começa a decisão de uma vaga nas quartas de final, é título ainda vivo no ano, é título ainda vivo, ainda à mão para ser conquistado pelo Fogão, é uma contribuição financeira importante também que entra aí para cada fase galgada para cada classificação conquistada nessa Copa do Brasil. Então, é jogo para a gente ficar muito de olho, torcer muito, gritar bastante, soltar o grito da garganta mesmo e para o Botafogo começar com tudo para cima do Cuiabá. Já lembrei aqui, equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil ano passado e deu fogão, Lopes. Então, mas assim, mais do que o dinheiro, que é importante para chuchu. Não, o negócio é muito importante. Adiante, é um título possível para o Botafogo. Isso, tá na mão aí. Da Copa do Brasil, bem possível, inclusive. Mas o dinheiro é importante pra caramba também. Também. É. Não esqueçamos que tem boleto. Saudade do Eric, hein? É verdade, o Eric que volta e meia também se manifesta nas redes sociais de maneira muito carinhosa. Dois caras que cairiam nesse time do Botafogo assim como uma luva. Um é nosso ainda, que é o João Paulo, né? O João Toquinha, quando botava Toquinha, meu Deus do céu. João Paulo. E o outro é o Eric, né, cara? Esses dois caras acrescentariam demais e acho que acertariam, são jogadores que faltam, né, pro time do Botafogo. João Paulo e o Eric. Mas o que o Botafogo... Eu não concordo. Não, então fala aí. Não concordo, não. Fala. Não concordo. Acho que não tem nada a ver. Passado é passado. Esse negócio de criar identidade com o clube, desde que dê resultado, eu acho maneiro pra caramba. Agora eu quero resultado. Obrigado por tudo que vocês fizeram, mas agora tá na hora de nós ganharmos título. É muito legal, raça, né, maneiro. Mas João Paulo foi campeão, você sabe, né? Tudo bem, tá. Tudo bem. Mas o Eric eu sinceramente não lembro. É, mas eu adoro esses jogadores, foram importantes pro Botafogo. Porque são jogadores que não saem falando mal, são jogadores que, pô, Botafogo é legal, enfim. Mas eu não tô nem falando disso, tô falando tecnicamente. É, mas tecnicamente... Ou você acha que o João Paulo não agregaria tecnicamente esse meio campo do Botafogo? É, talvez, vou ser bem sincero, talvez. É. E o Eric? O Eric, por ser vertical, agudo, jogador de improviso, enfim, criativo... Você tá sendo incoerente, pô. É. Então ele tá concorda contigo, mas não concorda com o Eric, sim. É. Agora, jogador que pra ser mais um, pra tocar a bola pro lado, não quero mais. Eu não quero, eu quero jogador eu agudo. Muito eu quero você. Jogador que faça fumaça, que tenha alegria nas pernas, eu não acho que, o João que Paulo faça seja... gol. Eu acho que jogador assim. Eu não acho que o João Paulo seja o cara que joga pro lado. Eu não acho. Não, eu não gosto. Já gostei, mas hoje não gosto mais. Briguem, eu acho que a gente tem que mudar, briguem. A gente tem que reciclar. Tá bom. A gente tá na hora de reciclar. Eu acho que tem que procurar coisas boas, coisas novas. Mas reciclar não é justamente pegar o velho exatamente. Que tava ali jogado reciclar fora isso, é. E botar pra e usar de novo, Bocão? Ah, não necessariamente. Então não é isso. Não é isso. Tá não bom. É isso. É. Negócio é botar eu gente entendo. Nova. É quebrar o retrovisor. É isso. Quebrar o retrovisor. Isso, muito bom. Eu vou ser bem sincero, chega, né, de passadinho. Vamos ser mais objetivo nos nossos resultados, isso. Né? Acho que vamos, é ser campeão. Vamos ser mais... Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que o cara que é passado, mas que jogou muita bola, eu acho que ele teria vaga no Botafogo hoje. Eu acho. O João Paulo e o Eric. Mas, o Eric assim, eu acho que o Eric independente teria. Do cara já ter passado, de quebrar retrovisor, eu quebro retrovisor com uma série. Posso citar aqui 300 jogadores que eu quebro retrovisor e jogo fora muito. Uma série, um monte deles aí. Sabe quem seria esse mas jogador? Eu acho começando que o João Paulo começando pelo Elvis e o Diego Jardel, que você já falou aqui. Pois é, por exemplo. Sabe quem seria esse jogador do Botafogo, para ser agudo no lugar do Eric? O Ronald. O Ronald é muito bom jogador, as pessoas estão brincando, parece a Ronald, vem do Botafogo de São Paulo, mas ele é agudo, ele vai pra cima o tempo todo, é o estilo do Eric. Mas aí é difícil, é né? O estilo do Eric. Você acompanha? Eu não acompanho, eu não posso falar do Ronald. Eu já vi alguns jogos dele. Eu não posso falar que eu não acompanho a Série B. É um jogador diferenciado, é um jogador que é diferente dos agora, outros. Você vê a tabela da Série B, você vê o Botafogo lá embaixo, por exemplo. Mas aí é que você tá. o cara é atacante, mas o time dele tá lá embaixo. Então, pô, o cara é bom pra caramba. Então a gente vai pregar que o jogo coletivo é o que impera hoje. Não tem como fugir disso. O coletivo hoje é muito mais forte. Se você tiver um coletivo forte hoje, consequentemente, um jogador que tem uma característica um pouco diferenciada, ele vai se destacar, né? O caso de alguns times aí do Brasil. Você tem um coletivo forte. Você tem três jogadores que decidem. Esses três jogadores vão decidir no momento certo. Agora, se você tem só um jogo coletivo... Aí jogou bem, toca a bola, posse de bola, 75% de posse de bola, e não tem um jogador que põe a bola pra dentro. Mas não... aí eu vou ao encontro do que um grande amigo meu falou. Tem jogadores que jogam muita bola em times pequenos, nascem pra isso. Eu né? falei isso aqui agora sobre o Ah, foi você? Então... Rapaz, caraca, então caramba, foi. Cara. É. Então aconteceu de ser. A ira do que surpreendente, hein? Ô, Bocão, seja mais objetivo aí e paga os beijos que você tá devendo. O Renato Moraes tá aqui, ó. Bocão, manda um abraço para os seus primos Renato e Denise de Itaguaí. Ô, Renato botafoguense, grande amigo do nosso presidente Bolsonaro, eu falo mesmo que ele é muito amigo do Bolsonaro, meu primo. Denise, um beijo para vocês aí, meus primos, todos aí ligados, tudo botafoguense. É isso. Tá devendo mais algum abraço, mais algum beijo para alguém, não? Ah, cara, eu não posso falar aqui, né? Ah, então tá bom. Aqui não dá, Lopes. Mostra jogando. Aquela foto aí que você viu. Ah, um beijo pra Jane, de São Cristóvão, cabeleireira, gente boa. E um abraço pro Erondi. Isso. Pô, essa é velha. Só os coroa agora se ligaram. Né? Alô, Joab, alô, Paulo Marcos, alô, Renato Alves, alô, Tic Tac também tá ligado aqui com a gente, Washington, Lucas de Carvalho. Valeu, grande abraço para todo mundo que está ligado aqui com a gente na Botafogo TV. O Fogão vindo pro gramado nesse momento no estádio Nilton Santos. São 9 horas, 25 minutos da noite no horário de Brasília. Dentro de 5 minutinhos a bola rola. Para você ligado aqui na Botafogo TV, o canal oficial do Glorioso, no oferecimento da Eletromil, com um grande abraço também para o Serginho daí dos Alvinegros. Alô, Fernando Paiva, alô, Joatão Flores. Um grande abraço para todo mundo. Botafogo vindo pro gramado. Fogão escalado com Diego Cavalieri, goleiro número 12. Kevin ao lateral direito com a 2. A dupla de zaga hoje formada por Marcelo Benevenuto, 14. Canu, número 3. E o Vitor Luiz, 100 jogos com a camisa do Botafogo, atua na lateral esquerda com a número 6. No meio de campo, Cícero está de volta ao time titular do Botafogo com a número 28. Caio Alexandre, 19. Ronda, número 4, completam o setor de meia cancha do Fogão. Mais à frente, Bruno Nazário, aberto pela direita com a 10. Juan, aberto pela esquerda com a 7. Pedro Raul é o centroavante, número 9. Time do técnico Bruno Lazzaroni. E o Cuiabá, minha gente. Cuiabá hoje com aqueles desfalques todos que eu já citei aqui, escalado com o João Carlos, o goleiro número 1. O Lucas Ramon é o lateral direito 2. Ednei, número 3, é o mais experiente dos jogadores do Cuiabá, mais experiente de Cuiabá, o Ednei. O Anderson Conceição hoje joga com a camisa 50, em homenagem aos 50 jogos que ele completa com a camisa do Dourado. O uruguaio Lucas Hernandes é o lateral esquerdo com a número 6. No meio de campo, o estreante Nenê Bonilha, 5, Matheus Barbosa, 8. E aí, aberto por um lado, o Rainer, número 7, centralizado, o Elvis, ex-Botafogo, número 10. E pelo outro lado, o Maxwell, número 11, o William Santana, número 9. Esse é o time do Cuiabá, Maxwell, artilheiro do Cuiabá nessa temporada. Cansa de fazer gol, o Maxwell não cansa de fazer gol, o jogador que quase veio jogar no Botafogo. Estava no Resende, Botafogo demonstrou interesse, acabou não fechando negócio pelo Maxwell. Maxwell hoje brilhando com a camisa do Cuiabá. Cuiabá que é dirigido pelo Marcelo Chamusca, irmão dele mesmo, do Péricles Chamusca, que foi técnico do Botafogo em 2005. E tem como auxiliar o Caio Altuori, filho dele mesmo, do Paulo Altuori, que era técnico do Botafogo na conquista do Brasileiro em 95, e dirigia o Botafogo até coisa de um mês atrás. É o nepotismo no futebol, é isso que você está querendo dizer, né? Nas entrelinhas. Pelo menos eles estão trabalhando sozinhos, né? O Marcelo sem o Péricles e o Caio sem o Paulo. Pô, na seleção, o filho do Tite é auxiliar. Ah, é. Pois é, tem muito disso no futebol mesmo. É, o que vale, eu acho que o que vale é a competência mesmo do cara. Se o cara for competente, eu não vejo problema. Se o cara nenhum. For competente em ser filho, também. Qual o problema, né? É verdade. E quem apita o jogo hoje, trio todo de Pernambuco, Gilberto Rodrigues de Castro Júnior é o árbitro, Clóvis Amaral da Silva vai correr por um lado. Popular bate-bola, né? Popular bate-bola. É, o Ricardo Ribeiro Chianca vai correr pelo outro. Quarto árbitro é o Rafael Martins de Sá, esse do Rio mesmo. E na cabine do VAR estão o Caio Matos Augusto Vieira, chefiando a parada do Rio Grande do Norte. Vai ser auxiliado, tem auxiliar para ver o vídeo, sim. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte, o Esdras Mariano Lima de Albuquerque, nome bíblico, bacana, ele que é de Alagoas. Tomara que o PlayStation hoje não assuma a responsabilidade, né? Futebol PlayStation, tomara que vocês não assumam essa responsabilidade e o jogo consiga fluir. Inclusive, Sony, tamo aí, viu? Querendo anunciar aqui um videogame, verdade. Um PlayStation, fica à vontade, já estamos fazendo de graça mesmo. De graça mesmo, Sony. PlayStation, vem com a gente. Não tem problema nenhum não, hein? Você vem chegando aqui com a gente também na Botafogo TV, no oferecimento da Eletromil. 1.001 opções e materiais elétricos para você. Acesse agora eletromil.com.br. Depois do jogo, o craque Eletromil aqui, ó. Tem aqui o Lopes, o Bocão, para votarem, para escolherem o craque Eletromil. Valeu, André Rodrigues. Tem razão, André. Grande abraço para você, deixando aqui o seu superchat. Você vem com a gente, você vem participando conosco. Alô, Torrada é o nome do perfil. Walter Alves, alô, Fábio Costa, alô, Luciano Ribeiro. Alô, Samuel, alô, Nitinho. Alô, Juca, alô, Pedro Lucas. Tá aqui dizendo, inclusive, podiam me dar um PS5 aqui, é... Pra geral aqui, não tem problema nenhum não. A bola vai rolar no Nilton Santos. Sendo respeitado nesse momento um minuto de silêncio em homenagem às vítimas fatais da Covid-19 no Brasil. Já mais de 157 mil pessoas faleceram em virtude do novo coronavírus. Um abraço também à família, aos familiares, aos amigos da Marlene, grande jogadora de basquete da história do Brasil. Falecida também hoje aos 82 anos, a Marlene, que era sócia emérita do Botafogo, ex-atleta do Botafogo, a Marlene. E simbora, tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você, ligado com a gente aqui na Botafogo TV. É decisão, os primeiros 90 dos 180 minutos que decidem quem avança às quartas de final da Copa do Brasil 2020. Mexeu na bola o Fogão, defendendo o gol à direita das cabines do estádio Nilton Santos. O Botafogo, de camisa listrada, preto e branca, calção preto, meião preto e cinza, enfrenta o Cuiabá, que joga com a camisa verde, o calção branco, o meião também na cor verde, defende o gol à esquerda das cabines do Nilton Santos nesse primeiro tempo de jogo. Mexeu na bola o Botafogo, o primeiro lateral é do Cuiabá, que movimenta no campo de ataque com o Lucas Hernandes. Ele trabalha por dentro, recebe o Elvis, girou, caiu, pediu falta em cima dele. A primeira falta do jogo marcada contra o Botafogo pela meia esquerda de ataque da equipe do Cuiabá. Você vem chegando com a gente, vem deixando aqui o seu comentário, vem participando da transmissão do jeito que você quiser. Se você quiser também fazer panfletagem política, fica à vontade também. Aqui é democrático, pode tudo. Você manda aqui o que você quiser. Vem chegando aqui com a gente, torcendo pelo Botafogo, empurrando o Botafogo nesse jogo importante. Lembrando que não tem mais gol fora de casa, o critério do gol fora de casa na Copa do Brasil. Bola levantada para a área do Fogão, subiu o Canu, tirou de cabeça, ela sobrou na entrada da área, tira de qualquer maneira a zaga do Glorioso. Manda essa bola embora lá para o campo de ataque. Fica com ela o time do Cuiabá. Recuo de bola feito até o goleiro João Carlos. Ele trabalha na perna direita, foi pressionado, acossado ali pelo Juan, bateu pra frente, cascou de cabeça o time do Cuiabá, briga no comando de ataque o Santana e ela sobra ali nas mãos do goleiro Diego Cavalieri. Início forte do Cuiabá aí, forçando com bola parada, tentando com a bola longa também. Nada que leve muito perigo não. Gol do Botafogo com quase 2 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo de jogo. Mandar um super abraço para o Serginho da Ídolos Alvinegros, vestindo aqui a gente na Botafogo TV. Você entra lá, serbotafogoorgulho.com.br e adquire camisas lindíssimas como essa, em homenagem a Mané Garrincha, com a inscrição maior de todos os tempos. Você vem também lá no serbotafogoorgulho.com.br prestigiar a Ídolos Alvinegros por aqui. Contrário do que a gente falou, o Cuiabá veio com uma postura, pelo menos nesses primeiros minutos aí, de marcação alta, de pressionando o Botafogo e impondo o jogo em cima do Botafogo. O Botafogo precisa ter calma, tranquilidade e começar a assustar os inimigos lá. É isso, mas são só 2 minutos e meio de bola rolando nesse primeiro tempo. Movimenta o Cuiabá. Bola tocada com o Ednei. Ele bate pra frente, manda pra ponta direita. Chega bloqueando o Vitor Luiz pra ganhar o lateral em favor do Alvinegro, não. Juizão paralisou e apontou o lateral a favor da equipe do Cuiabá, da equipe mato-grossense. Chega ali pra movimentação. Rainer é o ponta direita da equipe do Dourado. O Cuiabá, também conhecido agora nessa campanha boa de Série B como Cuiabayern. É, tem isso também. O Cuiabá chega no ataque. Pela meia direita, o toque do Lucas Ramon. Adiantou, tentou tabelar. Recupera o Botafogo com o Cícero. Ele abre jogo pela meia esquerda com o Juan. Devolveu para o Cícero por dentro. Se livra da primeira marcação, progride com a bola dominada. Vai com ela, pinta no campo de ataque. Pintou na intermediária, fez o toque mais atrás na cabeça do grande círculo para o Honda. O Japá parou, dominou, entregou de lado para o Kevin. Voltou para o Honda, outra vez para o Kevin. Na passagem pela meia direita, não tem o domínio. A bola se perde em linha de lado. É arremesso manual a favor da equipe do Cuiabá, com 3 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo de jogo no estádio Nilton Santos. É Copa do Brasil, jogo número 1, a partida de ida hoje, a partida de volta terça que vem, às 7 da noite, horário de Brasília, às 18 horas no horário de Cuiabá. Você vem ligado com a gente aqui na Botafogo TV, curtindo todos os lances, todos os detalhes desse jogo decisivo para o Botafogo. Alô, Breno Peixoto, alô, Douglas Carvalho, alô, Leandro, alô, Nitinho, alô, Felipe, alô, Eduardo Vasconcelos. Um grande abraço por aqui. Vem chegando o Fogão, se mandando para o campo de ataque pela meia direita, o Marcelo Benevenuto esticou bola na ponta, buscava o Kevin, bola alta, forte, sai pela linha lateral, arremesso favorável outra vez a equipe visitante ao time do Cuiabá, que movimenta no campo de defesa com o Anderson Conceição, é o capitão do time, 50 jogos com a camisa do Cuiabá, faz o recuo pro João Carlos, que bate pra frente, rebate a zaga do Botafogo, rebate outra vez a zaga do Cuiabá, ela vai sobrar com o goleiro Diego Cavalieri dentro da grande área, tranquilidade pro camisa 12 alvinegro, mão direita na bola, faz a movimentação pela quarta zaga com Canu, tá aí o jovem zagueiro, cria da base do Botafogo, fé pros crias, mais uma vez o Botafogo com muitos crias em campo, Marcelo Benevenuto, Canu, Caio Alexandre, Juan, todo mundo escalado como titular. Por aqui chegava o Cuiabá recuperando, mas aí cometeu falta o William Santana em cima do Cícero ali na meia cancha, jogo parado, falta marcada em favor do Glorioso na marca de 5-5-5, 5-1, primeiro tempo de jogo no estádio Nilton Santos, 0 para o Botafogo, 0 para o Cuiabá. Você vem chegando com a gente, deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo na Botafogo TV, você participa conosco, você manda o seu recado, você manda a sua torcida, você manda o seu palpite, você manda o seu nome pro ar aqui também na Botafogo TV, na medida do possível. Por aqui mexe na bola o Fogão, trabalhando mais uma na linha de zaga com o Canu, pé direito na bola, faz o toque de lado com o Vitor Luiz, 100 jogos com a camisa do Glorioso, ele volta a jogo outra vez com o Canu, pé direito na bola, deixa de lado com o Marcelo Benevenuto, dominou, pedalou, entregou de lado com o Kevin, ainda no campo de defesa, ele foi pressionado, meteu o lançamento, é bom, na ponta direita vem chegando o Fogão, Bruno Nazário dominou, lateral da grande área, fez a finta, invadiu, cruzou pra trás, tira a zaga do Cuiabá com o Nenê Bonilha, mas cortou mal, voltou pro bota, Kevin bateu pro gol, explodiu na zaga. Corta de uma vez o time do Dourado. Tentativa de lançamento cumprido no comando de ataque, buscava o William Santana, antes dele pintou o Marcelo Benevenuto, o maior nome do futebol brasileiro, recuperando essa bola, saindo pro jogo com a zaga do Botafogo. Bocão, depois do início ali, que o Cuiabá teve um pouquinho mais de posse, teve um pouquinho mais de coragem, pingou uma bola lá na frente, Botafogo chega pela primeira vez dando a resposta com Bruno Nazário, Bocão. É importante isso, essa imposição que nós falamos anteriormente no início da nossa transmissão. Tem que se impor, agora tem que pôr a bola no chão, tem que rodar um pouco mais. Está um time previsível. O Botafogo tem que aproveitar a fragilidade dos laterais do Cuiabá, que é um ponto fraco, frágil deles, né? Então, essa é a esperança que nós temos, principalmente naquele primeiro tempo que nós tivemos contra o Goiás. É isso, por aqui vem chegando o Fogão, nos pés do Japa, Honda, contrato renovado, estendido até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele solta de lado, recebe o Kevin, dominou, entregou juntamente na ponta direita com o Honda, outra vez pro Kevin na linha de fundo, tentou cruzar, ele explode na marcação, vai embora pela linha de fundo, é escanteio, é canto, bola a favor do Fogão, na marca de quase 7 minutos do primeiro tempo, o Botafogo tem escanteio para cobrar pelo lado direito de ataque. Vem bola na área do Cuiabá, é o Fogão na bola parada em busca do primeiro gol, em busca da abertura de placar nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Vem na cobrança o Honda, pé canhoto na bola, vem o Japa, movimenta curtinho, Kevin fez o levantamento forte na segunda trave e subiu a zaga do Cuiabá, fez o corte de cabeça e agora tem contragolpe da equipe visitante, que puxa com o Elvis, passe pelas costas do Maxwell, recuperação do Bota, que agora sai pro jogo nos pés do Vitor Luiz pela meia esquerda, ele ultrapassa a divisória pintando o campo de ataque, entrega na ponta canhota pro Juan, encarou, cortou pro meio, limpou o segundo, bateu pro gol, João Carlos no centro da meta, faz a defesa o goleiro da equipe do Cuiabá. 7 minutos e meio, a primeira finalização do Botafogo no jogo aí, hein, Lopes? É, o Botafogo, na verdade o Cuiabá deu aquele frenesi no Fosquete, pressionou, aí depois segurou a onda, porque o Botafogo tomou as rédeas do jogo, começou a tocar bem a bola, fazer uma... Agora o Kevin precisa ficar mais esperto, teve um momento ali que o Honda recebeu a bola do lado direito e ele ficou parado, se marcando, né, praticamente. E aí o Honda teve dificuldade de fazer 1-2 com ele, mas depois a coisa fluiu, tô gostando. É, dá pra gostar desse comecinho de primeiro tempo, se o Botafogo gostar um pouquinho mais, de repente até força mais um tiquinho, já sai logo na frente no placar nesse começo de partida, 8 minutos do primeiro tempo, 0 pro Botafogo, 0 para o Cuiabá, Botafogo movimenta mais uma pela meia esquerda com o Caio Alexandre, ele entrega na frente com o Vitor Luiz, sem espaço pra jogar, tem campo pra correr pela meia canhota, bateu cruzado pra dentro da área, tira de qualquer maneira o Ednei, briga pela sobra o Honda, casca de cabeça, ela fica nos pés do Kevin, cruza da intermediária, Pedro Raul, casca de cabeça, tira a zaga do Cuiabá, se apresenta o Lucas Ramon na primeira, o Rainer na segunda pra sair pro jogo pela equipe Mato-grossense, toque é feito pelo Miolo, quem domina por ali é o Nenê Bonilha, devolveu outra vez na meia direita, tentativa de jogada era do Rainer na dividida, melhor para o jogador do Cuiabá, tentou a finta, caiu, pediu, não houve nada com ele, segue o jogo. Alô Miriam Silva, deixando aqui o superchat, você faça como a Miriam, deixa aqui o seu superchat. Faça aqui a sua contribuição também para a Botafogo TV, que traz para você sempre conteúdo especialíssimo, em primeira mão, direto dos treinamentos do Botafogo, dos bastidores alvinegros. Manda aqui o seu superchat também, que é contribuição de muito bom tamanho. Muito bem-vindo aqui pela Botafogo TV. Você curtindo o Fogão na Copa do Brasil 2020. Por aqui vem chegando o Juan, pediu falta, não houve nada com ele. Segue o jogo, recupera o Cuiabá, puxa o contragolpe, o William Santana abriu o jogo. Pela meia esquerda com o Maxwell. Ele encara a primeira marcação na perna direita, devolveu para o William Santana na ponta canhota, pintou na lateral da grande área. Levou na linha de fundo, cortou pé direito, fez o levantamento, tira a zaga do Botafogo com Cícero. Ela sobra nos pés do Bruno Nazário. Quem sabe o contragolpe? Quem sabe o contragolpe nos pés do 10 do Fogão, ele só rola pela meia esquerda, o Botafogo acalma o jogo, movimenta, trabalha mais uma jogada de ataque com tranquilidade no seu campo de defesa, num oferecimento da Eletromil, especialista em vendas por atacado e montagem de painéis. Entregue o quadro da sua empresa nas mãos de quem mais entende do assunto, procure a Eletromil no site eletromil.com.br ou pelo telefone no Espírito Santo 27-3357-1000 e no Rio de Janeiro 21-3865-2000. Eletromil, 1001 opções para você. Por aqui vinha chegando o Fogão, passe errado do Juan na direção do Pedro Raul, bloqueado pela zaga da equipe do Cuiabá, que sai para o jogo. Elvis domina o jogador, ex-Botafogo, ultrapassa a divisória, pinta no campo de ataque, conduz pela meia direita, estica a bola na ponta. O domínio agora é feito pelo Rainer. Ele para, pensa, olha, toca mais atrás outra vez com o Elvis junto à lateral do campo, tentou adiantar, chega para o corte. O Cícero toma a frente no lance, ganha o lance do Lucas Ramon, faz o toque com o Canu e aí sai jogando o Botafogo, sai jogando o clube que é mais tradicional. Vamos, Botafogo, pra cima do Cuiabá nesse começo de jogo, nesse começo de decisão pela Copa do Brasil. Lançamento do Juan na ponta direita, chega pro corte, a marcação do Cuiabá mandando a bola embora pela linha de lado. É arremesso favorável à equipe do Fogão, agora 11 minutos do primeiro tempo, chega pra movimentação, Kevin. Vai ali pro lance de mão, lateral alvinegro. Para, olhou, pensou, agora lançou. Fortão na ponta direita, Bruno Nazário cruzou para trás, ele explode na marcação. Vai embora pela linha de fundo. É escanteio a favor do Glorioso. O Bruno Nazário e o Lopes Maravilha pediram um toque de mão ali naquele lance. Pediram um toque de mão não do tem zagueirão VAR, Anderson. Né? Não tem VAR. Tem VAR nesse jogo de hoje. Nessa tem. Fase já tem? Tem sim. Então dá para ser olhado lá, observado. Pelo senhor, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Caio Matz Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Mas pelo jeito vai ser autorizado apenas a cobrança do escanteio. Escanteio pelo lado direito, vem na bola o Ronda, cobrou curtinho, na fogueira danada. Chegou na antecipação, Bruno Nazário devolveu para o Ronda, levantou na segunda trave, o toque de cabeça, a bola subiu e caiu nas mãos do goleiro João Carlos, que fica com ela. Já passamos aí da marca dos 12 minutos do primeiro tempo, mandar um grande abraço para o Cauã, está aqui deixando também o seu superchat. Em dólar, hein? Aí curti demais, hein, Cauã? Tamo junto. É tudo nosso. Por aqui vem chegando o Fogão. Recuperando mais uma no campo de ataque. Bola checada com Pedro Raul. Matou no peito, tentou o giro. Briga com dois marcadores. Consegue o passe pro Vitor Luiz e estica no bico da grande área pro Juan. Volta ao jogo. Mais atrás na intermediária, Caio Alexandre. Tem alguma liberdade, mas não tem opções de passe à frente. Ele volta ao jogo um pouquinho mais atrás com Cícero. Dá uma chegada ali pela meia esquerda com o Vitor Luiz. Trabalha por dentro, se apresenta o Japa. Tá aí o Ronda. Adiantou com o Juan. Dificuldades no domínio. Dividiu, ganhou o lance, girou. Da esquerda para a direita, passe na fogueira, Kevin antecipou, trouxe para dentro, bateu para o gol, bateu para fora. Ela passa à direita do gol do João Carlos, vai embora pela linha de fundo. Com 13 minutos do primeiro tempo, já dá para dizer que o Botafogo domina o jogo. Já dá para dizer que o Botafogo domina o jogo no Nilton Santos, hein, Lopes? Domina, joga bem. Eu estou sentindo falta um pouco das infiltrações do Caio Alexandre. Ele está meio preso lá atrás e tal. Mas não tem necessidade, porque o Cícero tá lá, né? Dá para sair um pouco mais, mas eu tô curtindo o Botafogo, tá jogando bem, tá trocando bem a bola, tá tendo paciência, né, para armar e escolher a melhor jogada. Aí, ó. Por aqui tenta o Pedro Raul, ajeita mais atrás com o Honda, o Botafogo sai para o jogo. Alô, André Rodrigues, o meu sangue ferve por você, diz ele aqui no Superchat. Valeu, André, grande abraço, é mais um aqui no Superchat da Botafogo TV. Muito obrigado a você que vai mandando seu Superchat e vai mandando mais aí, hein? Vai mandando mais, que é uma maneira também de você empurrar o Botafogo, de você levar esse ânimo para o time dentro do campo. O Botafogo em busca do primeiro gol ainda nessa decisão de vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2020 contra o Cuiabá. Jogo de ida hoje, jogo de volta na próxima terça-feira. Vem chegando o Fogão, bola lançada na ponta canhota pro Caio Alexandre, do jeito que o Lopes Maravilha gosta. Ele domina na ponta canhota, deu o toque mais atrás. Vitor Luiz bateu pro gol, ele explode na marcação. Sobra com o time do Cuiabá pelo setor direito de defesa. O Lopes mais uma vez estava aqui já levantando a mão, pedindo toque de mão. O Lopes na pelada deve ser chato pra dedéu, rapaz. Qualquer coisa que passou perto ali, mão, opa, falta. Mas aqui tá na razão, Lopes. Aqui você tá certo. Eu sou chato naturalmente. Eu também acho. Eu ia falar isso. Eu não queria falar isso. Você me deu um pelo gancho. Pelo menos dessa vez você concordou comigo. É, já tá valendo. Alô, João Maurício. Grande abraço também. Deixando aqui o superchat dele na Botafogo TV. Tenta a jogada do Cuiabá pela meia esquerda. Domínio é feito pelo Lucas Hernandes. Trouxe pra dentro o pé direito. Bateu pro gol. Cavalieri. Primeira finalização do time do Cuiabá no jogo de muito longe. Cavalieri nem tomou conhecimento. Caiu no canto direito. Fez a defesa com tranquilidade. Não deu rebote. Saiu pro jogo o time do Botafogo, na marca aí de quase 15 desse primeiro tempo, Lopes. Sabe o que eu tô curtindo também? Que os laterais hoje estão mais assanhados, estão indo ao fundo, o Vitor Luiz fechando um pouco mais pro meio, que é normal também, dando a opção da infiltração, como houve agora, né? No caso do Caio Alexandre, olha aí o fogão aí, ó. Chegando com o Juan, ajeitou de cabeça para trás na intermediária, domínio do Pedro Raul, inverteu na ponta direita, se apresenta Bruno Nazário, recebeu no bico da grande área, engatou a ré no campo, voltou, tocou tudo lá atrás com o Cícero, ainda no campo de ataque, ele trabalha pela meia direita com o Kevin juntinho da lateral do campo, perde espaço, bota, e aí faz o recuo, Kevin, lá atrás com o zagueirão Canu, já pinta no campo de ataque, pé direito na bola, serve de lado por ali, o Vitor Luiz avança, ultrapassa a primeira marcação, tenta o levantamento, ele explode em cima do jogador do Cuiabá, sobrou pelo miolo, caiu, Cícero pediu, arbitragem marcou a falta a favor do Botafogo, falta para o Glorioso na intermediária de ataque, lance central contra a meta do João Carlos, é de muito longe, mas de repente dá para pintar uma jogadinha ensaiada, dá para pintar um cruzamentozinho, dá para pintar de repente um pancadão na direção do gol. Vai que é o Botafogo com a bola parada a seu favor aos 16 minutos do primeiro tempo. Vem o Fogão. Fogão começa bem o jogo. Fogão domina os primeiros movimentos. Esse primeiro tempo de partida contra a equipe do Cuiabá jogando no Nilton Santos. É decisão, minha gente. É Copa do Brasil. É título aberto na temporada. É o Botafogo em busca do primeiro gol jogando em casa. Está posicionado para cobrança o Honda. Para cobrar de perna esquerda o Japa. São três homens na barreira montada pelo goleiro João Carlos. É goleiro já experiente, o João Carlos, lá na meta da equipe do Cuiabá. Ao lado do Honda também está namorando por ali o Kevin, hein? Não me assustaria se viesse o lateral alvinegro nessa cobrança de falta. São três homens, como eu disse, na barreira montada pelo João Carlos. Vem na bola o Honda, correu, pé esquerdo, bateu pro gol, João Carlos! O Honda acreditou, meus amigos. Meteu a chanca, a perna canhota na bola. Ela fez ali uma curva interessante, quase enganou o João Carlos, que espalmou, por aqui desce de novo, bota na ponta direita, lateral cobrado na direção do Pedro Raul, ele domina de costas, ajeitou mais atrás pro Honda, protegeu da primeira marcação, girou em cima do segundo, deixou na entrada da área, Caio Alexandre cavou pra área, o João Carlos agradece, sai do gol, fica com ela o goleiro da equipe do Cuiabá, Otávio Bocão, e aí, 17 minutos do primeiro tempo, o que você tá achando do jogo, Bocão? Primeiro que descobrimos o batedor de falta, né, que nós não tínhamos há um tempão um jogador que bate de longa distância, que foi o Honda. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o Botafogo está bem, só falta ser um pouco mais eficiente, senão torna-se o mesmo time do primeiro tempo contra o Goiás, do primeiro tempo contra o time. Tem que ser mais eficiente. Esse último passe do Botafogo, ele é muito ruim. Mas é um time hoje com uma postura até melhor, mas tem que ser eficiente, tem que acertar a casinha, senão cansa, aquele jogo cansativo que não dá resultado. Agora você vê duas jogadas... A gente já teve algumas jogadas ensaiadas em escanteio. Bem lembrado. E agora dois laterais batidos pelo Kevin dentro da área, que encontraram o primeiro Bruno Nazário livre e depois o Pedro Raul. Isso também é ensaiado, né? Isso é trabalho já do treinador, né? É isso aí. Mandar um super abraço aqui pro Ailton, que deixou o superchat dele aqui também na Botafogo TV, criticando, descendo o malho, soltando os cachorros em cima do Juan. E um grande abraço aqui pro Dionísio da Cunha Soares, dizendo Garrincha e Nilton Santos, nunca verá uma dupla igual. Estão aqui com a gente o Garrincha e o Nilton Santos, acompanhando a chegada do Botafogo na entrada da área. Bruno Nazário foi até puxado, mas quis prosseguir no lance. Acabou perdendo a bola, foi desarmado. Recupera o time do Cuiabá, acelera pela ponta canhota. Tentativa é do Maxwell. Ele avança com ela dominada na ponta esquerda. Parte com ela, ganha do primeiro, leva no fundo, bateu cruzado para dentro. Tira a zaga do Botafogo. Chega o Canu limpando o lance, limpando a área, mandando embora pela linha lateral. É só lateral a favor do Cuiabá. Diga lá, Fernando Morani, direto do Nilton Santos. Marcelo Benevenuto ficou maluco com a falta não marcada no Bruno Nazário, deu uma pelada com o Alisson e respondeu com um cartão amarelo. Botafogo que não tem jogadores pendurados nessas oitavas de final da Copa do Brasil, mas tem aí o primeiro amarelado do jogo, o Marcelo Benevenuto. Como eu falei aqui na narração, o Bruno Nazário foi puxado, mas ele quis prosseguir na jogada. Agora, também achar que ele levou vantagem diante de tamanho puxão é brincadeira aí do seu juiz, hein? Falta não foi marcada, o Marcelo Benevenuto ficou loucaço, tomou cartão amarelo, tem lateral o Cuiabá para cobrar lá na ponta esquerda. Se apresenta para a movimentação o Lucas Hernandes, ele vai ali para a cobrança de lateral, será que vai jogar lá para dentro da área? O juizão ainda está ali ouvindo VAR, está ouvindo reclamação, está conversando para Dedel. Agora sim autoriza a cobrança do lado bola. E agora sim movimenta o time do Cuiabá com o Nenê Bonilha. Ele volta tudo lá atrás com o Ednei. Pé direito na bola pro grid, ultrapassa a divisória, pinta na meia direita. Faz o toque juntinho da lateral do gramado pro Lucas Ramon. Outra vez o Ednei, zagueirão mais atrás, suspendeu a bola e vem o Vitor Luiz cheio de vontade, mete o cocuruto na criança e acaba sofrendo a falta de ataque do jogador da equipe do Cuiabá, jogo parado lá atrás, falta a favor da equipe do Botafogo, começo de jogo, 20 minutos já desse primeiro tempo, hein, Lopes? Acabou o Cuiabá, né? Aquela pressãozinha no inicinho do jogo, acabou, agora só dá Botafogo, o Botafogo tranquilão, assim, até os ataques, os poucos ataques, olha aí, ó. Vamos ver o Botafogo movimentando mais uma. Ronda abriu o jogo pela direita, Bruno Nazário tocou com Pedro Raul, fez a parede pro Ronda. De primeira lançou, na ponta direita Kevin no fundo, fez o cruzamento errado. Nossa senhora. Pegou mal na bola, jogou direto pela linha de fundo, ele coça a cabeça, dá uma cusparada que em tempos de pandemia do novo coronavírus não é aconselhável, mas ele cuspiu ali no gramado. Em termos de boa educação também não é o que a gente recomenda, mas futebol sabe como é que é, né? Às vezes o cara fica ali com a boca cheia de saliva, dá aquela cuspidinha no chão, tá tudo em casa também, viu, Kevin? O que não tá em casa é esse cruzamento, pegou mal demais na bola, meteu na orelha da criança, jogou embora pela linha de fundo. É só tiro de meta pro goleiro João Carlos, que agora tá lá tirando as luvas para amarrar a chuteira. E o outro zagueiro do time, o Ednei, tá botando ali um coxal na perna direita, tá sentindo também alguma coisa muscular ali o zagueiro, camisa número 3 da equipe do Cuiabá, com 21 minutos e meio, você ligado na Botafogo TV, no oferecimento da Eletromil. Pensou em materiais elétricos, pensou na Eletromil, mil e uma opções para você. Peça já o seu orçamento nos telefones 27-3357-1000 no Espírito Santo, ou 21-3865-2000 no Rio de Janeiro, e visite o site eletromil.com.br. depois do jogo tem o craque Eletromil da partida, eleito aqui pelo Lopes Maravilha, pelo Otávio Bocão, pelo Fernando Morani lá no Nilton Santos. Eu desempato aqui se for o caso. Por aqui vem chegando o time do Botafogo, tentava a recuperação de bola ao Pedro Raul, a bola se perdeu em linha de lado, em arremesso manual a favor da equipe do Cuiabá. Você estava falando agora há pouco, Lopes, você quer completar alguma coisa? Você ainda lembra o que você estava falando? Não, eu ia chegar a falar do Bruno Nazário, que está fazendo uma boa partida pelo lado direito, lá de ataque, mas ele não está voltando muito para marcar, que não é dele também, né? E eu acho também que não tem necessidade. Ali tem que cair o Cícero, cai o Alexandre, tem que chegar ali para dar aquele suporte pro lateral direito, o Kevin. Mas ele tá fazendo uma boa partida. É isso, do outro lado sim, agora o Juan volta, faz balanço defensivo, acompanha aqui o lateral adversário, o Cuiabá tenta a jogada pela meia direita, chega pro corte o Vitor Luiz, ela sobra nos pés do Caio Alexandre, outra vez com o Vitor Luiz juntinho da lateral do gramado, ele volta ao jogo na entrada da grande área alvinegra com o Canu, dele pro Marcelo Benevenuto, aparou na perna direita, olhou para um lado, não tinha opção, voltou pro outro, então com o Canu, domina na quarta zaga, o zagueirão camisa número 3 do Bota. Já passamos da primeira metade desse primeiro tempo de jogo. Alô Serginho, alô ídolos alvinegros, Alvinegros, um grande abraço. Você pode entrar lá no serbotafogoeorgulho.com.br e adquirir os produtos da Ídolos Alvinegros e outras parceiras do Botafogo. Fica à vontade para adquirir, por exemplo, essa camisa sensacional aqui em homenagem ao Garrincha, com a inscrição maior de todos os tempos. 23 minutos do primeiro tempo, Cuiabá dá uma pressionada na saída de bola do Botafogo, que vai se enrolando ali. É, a saída de bola, por exemplo, o Cícero, ele está muito à frente, ele tem que vir aqui atrás para dar opção. Mas ele está jogando atrás dos atacantes do Cuiabá. Ele não está vindo para aquela tal saída de três, né? Com qualidade. Ele não está vindo aqui atrás. Está ficando o Marcelo, o Canu e o Vitor Luiz aqui. E o Kevin, que está voltando também. O Cícero precisa aparecer ali. Olha como é que ele está galopando. Não joga, tem que jogar. Ele tem que entrar na linha do passe do jogador que tiver com a bola. Agora, se você se omite no jogo, ele tem que se apresentar. É claro que com os dois zagueiros jogando aqui abertos, né, ele tem que jogar naquele entrelinhas ali, mas ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Essa bola é dele. Até para trazer alguém e abrir espaço no meio-campo. Bruno, entendeu? Nazário levantou para a área, buscou Pedro Raul, bateu, ela tocou no jogador do Cuiabá, tocou no braço. Tocou no braço, pede pênalti o Pedro Raul. A arbitragem manda o jogo seguir. O Botafogo chegou no lançamento muito bom, muito bem executado pelo Bruno Nazário. O Pedro Raul na área bateu cruzado. Chegou com o braço aberto por ali o Ednei. A arbitragem mandou o jogo correr. Vamos ver se vai ter VAR nessa história aí. O jogo ainda não parou. Bate pra frente o Ednei, rebate a zaga do Botafogo com o Canu. A bola se perde em linha de lado. É Canu, botou pra fora pro cara ver o VAR. É, capaz. Tô malandro aí. O cara Alexandre já chega ali, já buzina. Opa! Na orelha do árbitro, mas mandou pelo jeito. Seguir, Gonçalo. Jogo reiniciado. É isso, pois é. E a gente tá vendo aqui no replay, Morani. A bola parecia ter tocado no braço, mas tocou mesmo, foi na perna do jogador do Cuiabá. E alguém vai dizer, pô, mas vocês estão malucos. Vocês acharam que bateu no braço, bateu na perna do cara. Não, mas o cara levantou a perna na altura do braço ali. E a gente não inspirou o replay. Abriu o braço, é. A gente não inspirou o replay, já acusou logo. Porque se eu estivesse apitando, eu daria pênalti. E depois a gente desenrola. É por aí. A real é essa. A real é essa. Porque falando de novo do Cícero aqui, quando ele vem aqui receber essa bola... ele miseravelmente, ele traz um ou dois caras do Cuiabá. E aí você abre espaço pro meio campo, pro Caio Alexandre, pro Bruno Nazário e principalmente, né, pro Honda sair com essa bola e chegar à frente e fazer o gol que a gente tá querendo que saia. É simples assim, agora ele tá, olha aí. Cruzamento para a área, Alvinegra tira Marcelo Benevenuto, ela sobrou nos pés do Rainer, ele domina no bico da grande área pela meia direita, tem opção ao seu lado do Lucas Ramon, é para onde ele vai, toque é feito mais atrás, recebe agora o Matheus Barbosa, trabalha por dentro com o Nenê Bonilha, lançou na ponta direita, Lucas Ramon emendou para dentro da grande área, o William Santana bateu para trás, o Elvis pegou de primeira, mandou à esquerda do gol. É só tiro de meta a favor do Botafogo, chegou trabalhando o time do Cuiabá, de pé em pé, o William Santana fazendo pivô e o Elvis de entrada da área, batendo de primeira, mas pegando torto na bola, mandando embora pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor do Fogão a ser cobrado pelo Diego Cavalieri. Otávio Bocão balança a cabeça, cobre os olhos. E aí, Bocão, o que que foi, hein? Ah, eu acho que tem que ser o Botafogo tem que ser mais agressivo na marcação. Não pode ser um time previsível. Acho que o Botafogo, por exemplo, não tá jogando nem mal, mas a jogada construída do Cuiabá agora tinha que ser nossa. Né? O Pedro Raul tem que fazer isso pro Caio Alexandre chegar. O Juan tem que ser mais participativo. Ele só joga a bola para dentro. Ele tem que jogar um pouco mais, dar o tapa um pouco mais para frente, para apostar a corrida com o lateral lá, com seja quem for. Agora se torna um time previsível, entendeu? E eu acho que não pode dar tanto espaço assim pro Cuiabá. O Botafogo tem que apertar a marcação dele na saída de bola. Tem que se impor. É isso, eu peguei até o microfone para narrar aqui o chute do Ednei, zagueiro do Cuiabá, mas não foi necessário, né? Porque também tem isso, né? O Cuiabá tá criando as oportunidades de longe, né? Também, né? Tudo de longe, chute de longe. Não tá, pelo menos, né? Não tá entrando na área do Botafogo, tá chutando tudo de longe. E só para completar o que você tinha falado em relação ao Cícero, dos dois zagueiros que saem jogando, essa função é do jogador que tem que sair, é o Cícero, para jogar esse passe para frente, para quebrar a primeira linha do Cuiabá. Isso o Foster faz bem. Ele pode ser lento, mas a primeira linha tem que ser quebrada com um passe para frente. É isso, por aqui vem chegando o Fogão. Pela meia esquerda o domínio é feito pelo Juan. Ele ultrapassa a divisória, pinta no campo de ataque. Para de progredir, faz o toque mais atrás. Quem domina agora é o Cícero, dentro do círculo central. Abre jogo pela zaga. Com o Marcelo Benevenuto, lançou na ponta direita, buscava o Kevin, bola forte, se perde em linha de lado, é arremesso a favor do Cuiabá. E a questão do Juan, ele tem essa dificuldade mesmo. Não vai ter jeito, ele é destro, joga pela esquerda. Ele vai levar para dentro, que é o pé bom. dele. Ele não tem, tem que ter um canhoto. Não, mas ali ele, é ambidestro. É, ele não pode fazer essa função agora. Isso aí é disciplina tática. Ele tem que jogar um pouco mais aberto. Ele não pode abandonar esse lado para fazer vantagem numérica lá, porque também tá bolar todo o meio de campo lá. Sai pro jogo aqui o time do Cuiabá nos pés do Ednei. 28 minutos do primeiro tempo, você ligado na Botafogo TV no oferecimento da Eletromil. Pensou em materiais elétricos, pensou na Eletromil. Mil e uma opções para você. Peça já o seu orçamento nos telefones 2733-57000 no Espírito Santo ou no Rio 2138-652000. Ou acesse o site eletromil.com.br. Vem chegando o Cuiabá, bola atrasada com Elvis na entrada da grande área. Chegou dividindo o Caio Alexandre. Cadê a bola? Cadê a bola? Ficou procurando a bola, não achou. Recupera o Cuiabá, trabalhando pela intermediária de ataque, Nenê Bonilha, ele rola na subida do zagueirão Ednei, pé direito na bola, tem aberto aqui ao seu lado o Lucas Ramon, preferiu o toque por dentro, se apresenta para receber o Matheus Barbosa, outra vez Ednei, adiantou, linda jogada do Rainer, fez a finta no primeiro, levou na linha de fundo, bateu cruzado para a área com desvio, a bola vai embora, em escanteio a favor da equipe do Cuiabá. Jogada bonita do Rainer ali, o Botafogo deu espaço, o Cuiabá veio para cima, o Rainer meteu nas canetas do Juan, depois limpou também a marcação do Vitor Luiz pro fundo, na hora do cruzamento o Vitor Luiz se recuperou, tocou na bola, jogou pela linha de fundo, mas cedeu o escanteio pro Cuiabá pelo lado direito de esse ataque. Esse Rainer é aquele Rainer antigão? Não, não, né? Outro Rainer. É outro Rainer, inclusive pô, escreve diferente. Rainer. Esse é com H só, né? A fábrica aquele é boa de Rainer. Pelo, né? Fluminense, era com RHAY, esse é sem o R, é só com H. Por aqui vem chegando o Cuiabá, cruzamento feito na direção do gol, Cavalieri, tranquilão, dentro da pequena área dele, e ele sai jogando rapidinho, rapidinho, saiu agora bota, sim, pela meia direita, puxa o contra-golpe, bola esticada na ponta pro Bruno Nazário, protegeu, ganhou o lance, limpou o primeiro, limpa também o segundo, o juiz vai dar falta de ataque. Você tá de brincadeira, você vai que tumultuou o jogo, hein? Juiz vai dar falta de ataque do Bruno Nazário no Rainer, não foi nada. Não foi nada. O Lazzaroni quase entrou em campo, Marcelo, agora. Já vi que esse árbitro vai prejudicar o Botafogo. É, o Bocão tá louco aqui também, Morano, e com toda a razão. Tem sempre, viu, alguma coisa na Copa do Brasil pra estragar o Botafogo, é impressionante. Calma, Bocão, também 30 minutos do primeiro tempo, 0 pro Botafogo, 0 pro Cuiabá, você vai se ligando aqui com a gente. Alô, Jotão Flores. Alô, Fernando Paiva, alô, Serginho, da Ídolos Alvinegros, um grande abraço. Alô, Roberto Santiago, sempre com a gente. Sempre com a gente, deixando aqui o seu superchat. Ele que se diz aqui, amigo da Carol Solberg. Valeu, Roberto. Grande abraço. Alô, Túlio Ramos, alô, Carlos Mourão. Alô, Ivan Bem, alô, Carlos Barbosa, alô, Cauã Rocha. Alô, Pinguim, também ligado aqui com a gente. William Duarte, Valsemar. Você que vai chegando aqui com a gente, vai mandando a sua mensagem, a sua torcida, o seu carinho, o seu, a sua sapatada também, fica à vontade, viu? É tudo nosso, tudo junto e misturado aqui no chat da Botafogo TV. Deixa aqui o seu superchat, contribui com a Botafogo TV. Deixa aqui a sua inscrição no canal, o seu like no vídeo. Por aqui vem trabalhando bola o time do Cuiabá com 31 minutos do primeiro tempo. Bola tocada com o zagueirão Ednei. Ele cede aqui pelo setor direito com o Lucas Ramon. Trabalha por dentro, se apresenta para receber o Matheus Barbosa. Volta ao jogo para dentro de zaga. Ednei rola na quarta zaga agora com o Anderson. Conceição dominou na perna canhota. Ajeitou por dentro, se apresenta para receber no círculo central. Nenê Bonilha limpa a primeira marcação que era do Juan. Avança, ultrapassa a divisória. Pinta no campo de ataque, lançou na ponta direita, chegou pro bloqueio, Kevin, a bola ficou curta, sobra com o time do Cuiabá, briga pela sobra Honda, ganhou dele o William Santana, rolou na ponta canhota, o tiro do Maxwell, ela passa à direita do gol, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta a favor do Botafogo, começa a entregar umas bolinhas ali no meio de campo, que não pode, né, Loco? Não, e o cara fez uma falta agora ali, igualzinha a falta, uma falta de ataque, igualzinha a falta que ele marcou, diz, que não foi. Que, né? Ele diz que foi lá. Exatamente. Do Bruno Nazário e ele não marcou nada. Bem observado, Lopes. E aí seguiu o jogo, só parou na conclusão do Maxwell lá pela ponta esquerda. Botafogo já bateu o tiro de meta, sai pro jogo com o Cícero. Ele rola na zaga com o Marcelo Benevenuto, dele de lado com o Canu. Pé direito na bola, deixa mais ali ao setor esquerdo de defesa do Botafogo com o Vitor Luiz. Progride, avança, ultrapassa a divisória, fazendo toque com o Caio Alexandre juntinho da lateral do campo. Cercado pelo Rainer, o Botafogo volta ao jogo lá pra linha de defesa com o Cícero. É um Botafogo mais modorrento, é um Botafogo que trabalha a bola, gira de um lado pro outro, com um pouquinho mais de lentidão, de dificuldade nesse momento aos 32,5 da primeira etapa de partida. Cícero rola de lado com Canu, ultrapassa a divisória e o zagueirão. E aí ele tem velocidade e tem qualidade para avançar. Puxa o time para ataque, rolou na ponta canhota, Vitor Luiz suspendeu na área, corta a zaga do Cuiabá com o Ednei. Briga pela sobra o próprio Canu na zona intermediária de ataque do Bota, ganha o lance pelo alto, deixa de lado com o Japa. Honda recua o jogo com o Marcelo Benevenuto. Ele entrega de lado com Cícero, pé canhoto na bola, invade o círculo central do gramado, abre pela meia meia direita outra vez com Honda, cercado pela primeira marcação. Ele volta ao jogo para a zaga com Marcelo Benevenuto, dele na quarta zaga agora com o Canu, que rola pelo setor esquerdo com o Vitor Luiz, centésimo jogo dele com a camisa do Botafogo. Passe arriscado pelo meio, Pedro Raul tentou o domínio de costas, levou o tranco, o juizão parou o jogo e marcou a falta a favor do Botafogo na marca de 33. Diga 33, 33 minutos do primeiro tempo, já cobrou o Botafogo pela ponta esquerda. Bruno Nazário se apresenta um pouquinho também por aqui do lado da sua perna boa, trabalha por dentro com o Caio Alexandre, devolução para o Nazário na lateral da área, cruzou para o Pedro Raul de cabeça para fora. É só tiro de meta a favor do Cuiabá, mas o Botafogo troca os pontas de lado para dar amplitude, ter o Bruno Nazário ali para fazer esse cruzamento, né, Lopes? Para dar a tal da amplitude, porque o Juan puxando muito para dentro. Puxa para dentro, porque ele é destro, não tem jeito, ele não vai levar o fundo. Ele não vai, o cruzamento dele não vai sair pelo lado esquerdo. Ele não tem essa categoria. Então aí ele passou ele lá pelo lado direito para dar essa profundidade ali, a passagem do Kevin e tal. E o Bruno Nazário veio para a esquerda, que pode dar certo. Já deu um bom cruzamento aí. É, inverteu, né? Inverteu agora, está fazendo vantagem numérica desse lado. Mas o Vitor Luiz tem que ser participativo. Já começou a ser mais participativo. Eu acho que pode o Botafogo melhorar agora com esse lado aqui. Agora, Pedro Raul, meu amorzinho, faz o golzinho sozinho de cabecinha, meu amor. RM Matemática tá aqui comentando. Bocão maluco, é isso. É isso mesmo, você tem até toda a razão. Neziel Silva também aqui com a gente. Grande abraço para você que vai chegando conosco aqui na Botafogo TV, que vai deixando seu comentário, que vai deixando seu superchat, hein? Seu superchat é importante, é interessante aqui para Botafogo TV. Por aqui vem chegando o Cuiabá, Lucas Ramon dividiu, ganhou, soltou. Na ponta direita, o William Santana cruzou, tira a zaga do Botafogo. Marcelo Benevenuto vem lá dentro da pequena área para fazer o corte, mandando embora pela linha de lado, mas a posse de bola vai ser do Fogão, não é isso, Morani? É, auxiliar aqui pela direita, ele estava esperando a conclusão do lance, assim que o Benevenuto, Canu, né, desculpa, cortou para a lateral e levantou a bandeira, acusou impedimento no lance. Auxiliar número 1, bate-bola, né, o Clóvis Amaral da Silva, pegando esse impedimento aí da equipe. Pô, me fez relembrar o passado. É mesmo, é? Você saía muito de bate-bola? Não, eu nunca saí de bate-bola, não, mas eu achava muito legal aquele negócio. Não, eu tenho uns amigos com cara de bate-bola hoje. Eu tinha medo do bate-bola. Eu também tinha medo, é verdade. O normal de criança é ter medo do bate-bola, né? Os caras batem. Eu tinha medo com 25 anos. Aí já é mais complicado a tua situação. Os caras são bravos. E você jogava nessa época já, né? Já era muito campeão. Por aqui o Botafogo trabalha mais uma jogada de ataque. Cícero lançou na ponta direita pro Kevin, dominou, botou na relva, encarou a marcação, levou no fundo, fez o cruzamento. João Carlos sai do gol, goleiro do Cuiabá na pequena área dele, vai lá, segura firme, não dá rebote o arqueiro da equipe Mato Grossense. 36 minutos do primeiro tempo, tá caído no gramado Honda, tá sentindo uma dorzinha, não sei se é pancada, não sei se é mau jeito. Pisou. Ô Morani, você que tá aí no Nilton Santos, preocupa a situação do Japa, Morani? O Japa tá de pé já, Marcelo. Na hora parecia que era mais preocupante, ele fez um sinal pedindo pra paralisar o jogo, mas parece que já tá tudo ok com o Honda, já tá de pé, já tá conversando com o árbitro ali. Bola vai voltar a rolar, Marcelo. Maravilha, então, mano. Tá tudo bem com o Japa, então. Tranquilizando você que tá ligado aqui com a gente na Botafogo TV. Tá de pé o japonês, tá de pé o Honda. Vai seguindo o jogo. Sobrou um biquinho de chuteira ali, uma pisadinha de leve em cima do tornozelo do Honda depois da dividida reclamou, de bola. Ele reclamou com o árbitro lá, regalou o olho, falou: pô, o cara foi desalmado. Tudo isso no mais perfeito português, né, Lopes? Sem dúvida. Todos esses lances me fazem relembrar o lance do Foster contra o Sport, que ele foi expulso, mas enfim. É, pois é, lançamento pra área, Pedro Raul dividiu, tá viva, Juan dominou de costas, tentou ajeitar, não conseguiu, voltou mais atrás, Cícero bateu pro gol, explode na marcação do Cuiabá. Vai sobrar ainda com o Botafogo pela meia esquerda, o domínio é feito pelo Vitor Luiz, pintou no bico da grande área, fez o levantamento forte na segunda trave, subiu, Honda tocou pro meio, cai Alexandre na bicicleta, houve o desvio, a bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio a favor do Botafogo. Escanteio a favor do Glorioso, que teve a chance na jogada bem tramada, viu? O Vitor Luiz viu o Honda na segunda trave, o japonês escorou pra dentro, o Caio Alexandre pedalou uma bicicleta e o Anderson Conceição foi esperto, se jogou de cabeça na bicicleta do Caio Alexandre, conseguiu desvio, a bola foi embora pela linha de fundo. A arbitragem não pegou jogo perigoso não, deu só o escanteio mesmo. Escanteio a favor do Botafogo lá pelo lado esquerdo. Pegou no ombro dele. Pegou nas costas. Exatamente. Pegou nas costas. Pegou dele. Na cervical. E ele tá exatamente, ele tá botando a mão na cabeça. Pegou poxa. Na mão, não? 200 mil câmeras, não, cara. O Lopes quer pênalti. É o que eu falei aqui. Tem qualquer chance, o Lopes. Ei, pênalti! Essa aí não pegou, não passou nem perto da mão do Anderson Conceição, não. É escanteio pro Botafogo pelo lado esquerdo de ataque. Vem pra cobrança o Fogão, Juan. Não brinca, Juan. Ô, Juan, tu tá de brincadeira, hein? Tu tá de brincadeira, hein? O Juan foi pro cruzamento, pegou na orelha da bola e entra tranquilamente pra aquele clipe dos piores escanteios da história do futebol. Mas isso é displicência demais, gente. Isso é Copa do Brasil, vale 3 milhões e 100. Vamos lá, Juan. Ô, meu querido. Vamos lá, Juan. Acredito em você. 38 minutos e meio, você ligado aqui na Botafogo TV no oferecimento da Eletromil, mil e uma opções para você, especialista em vendas por atacado e montagem de painéis. Entregue o quadro da sua empresa nas mãos de quem mais entende do assunto. Procure a Eletromil no site eletromil.com.br. Sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, foi um escanteio, então... Sim. Você não pode nem culpar o gramado, porque vocês... Olha aí, ó. Não, foi, chegava não. O Rainer, tentava um passe na ponta direita, vem o Juan, mas a fase do Juan não é boa. Ele vai brigar ali com o Lucas Ramon, a bola saiu pela linha de fundo, mas ele sofreu a falta. Falta a favor do Botafogo. Porque diga, não tem Lopes. Nem aquela opção, né? A bola bateu no buraco e saiu e aí, pô, não deu. Ele ajeitou a bola, ele pegou a bola, ele botou a bola. Amaciou. Amaciou, olhou, voltou, fez de novo, tal. Deu distância, respirou, Hortência, e bate pra fora. Aí, meu irmão, aí fica difícil, Juan. Fica difícil, Juan. Tô nessa com o Lopes. Fica difícil, hein? Eu não sou de crucificar ninguém. Eu também não sou muito de defender, não. Então não vou fazer nada. Segue o jogo, Botafogo. Sai pro lance ali, toque é feito pelo setor direito. Recuo de bola com o Diego Cavalieri. Pé canhoto na bola, ele domina. Atravessa aqui pelo setor esquerdo de zaga com o Canu. Na marca de 40, quarentinha, quarentão desse primeiro tempo no Nilton Santos. É Copa do Brasil, é jogo decisivo. É a primeira metade desse duelo de oitavas de final contra o Cuiabá. Outra metade na próxima terça-feira, às 19h. Você ligado aqui na Botafogo TV. Por enquanto, 0 pro Botafogo, 0 pro Cuiabá. Enquanto o Botafogo troca passes ali no campo de defesa, eu te faço convite amanhã. 9h30 da manhã aqui na Botafogo TV, aí é jogo com imagem, com tudo, é a base alvinegra, fé pros crias, hein? Sub-20 do Botafogo, Botafogo e Flamengo direto do Cefate pelo Campeonato Carioca da categoria, você vai curtir aqui com a gente na Botafogo TV, vou estar ao lado do Wellington Arruda para trazer para você esse jogo. Grande Wellington Arruda, você sabe muito de base, de futebol, né? Mas o cara que acompanha a base pra caramba. Alô, parabéns aí, boa sorte, irmão. É mesmo, tamo sabe junto. Tudo. Sabe tudo de base, vai tá com a gente aqui na transmissão da Botafogo TV amanhã a partir de 9h30 da manhã, Botafogo e Flamengo no Sub-20 pra você. Por aqui vem chegando o time do Fogão, bola tocada pelo lado esquerdo, o cara Alexandre fez a finta. Isso é amarelo, né? Uma tremenda pancada e vem cartão aí, né, Morani? Lucas Ramon pegou o cara ali, deu no meio do cara, como a gente diz na linguagem do futebol. Juizão tava em cima do lance, marcou, porque foi o cartão amarelo, né, Paulo? Ele deu no meio e ainda arrastou um pedaço. O Morani, que jogou futebol, está muito próximo hoje do jogo lá. Ele lembra muito o Eric, né? O craque, né? Além de ter estilo, ele é craque, o Morani, né? Aquele estilo do Eric, né? Ele tem muito rapaz estilo. Rapaz bonito, né? Tem muito estilo, né? É outra parada. Uma pena... Foca no jogo, Bocão. Foca no jogo, Bocão. Uma pena que a gente não tem imagem do Morani agora para trazer para você, direto do Nilton Santos. Por aqui vem chegando o Botafogo. Tentativa de jogada era com Honda, foi bloqueada pela zaga do Cuiabá, que bate para frente com o Anderson Conceição. Manda embora pela linha lateral, é arremesso favorável à equipe do Botafogo pela meia cancha. Tá por aqui o Caio Vitor, por aqui o Bruno Costa. Alô, Fabiana Barreto. Tá dizendo, jogo horrível, hein, Lopes? Não acho não. Não chega tanto, né? Agora vou te dizer uma parada, cara. Sugestão, fica a sugestão do amigo. Hashtag fica a dica. Eu poria o Babi junto com o Pedro Raul lá no meio da área. Por aqui vem o Botafogo com o Pedro Raul, dominando no pivôzinho, girando pela ponta esquerda com o Bruno Nazário. Ele limpa a primeira marcação, mas faz o toque mais atrás com o Vitor Luiz. Pisou na bola, encarou o primeiro, devolveu ainda mais atrás com o Canu. Pé canhoto na bola, ele gira, volta pro campo de defesa. O Botafogo tá na ponta esquerda, hein? Voltou pro campo de defesa. Rolou agora pela lateral direita com o Kevin, ele envolveu o primeiro marcador. Aí bota pra correr. Avança com a dominada, pintou na ponta direita, caiu, cartão. Pediu falta em cima dele. Cartão! Falta em cima do Kevin. O Botafogo tava com a bola na ponta esquerda, voltou pra zaga, só pro Kevin correr o corredor inteiro. E aí foi derrubado pelo William Santana, sofreu a falta. Bocão tá pedindo cartão amarelo, mas dessa vez não vai pintar não, né, Morani? Ficou só um aviso no pé do ouvido, falou, a próxima, ele não faz de novo não. Vem bola na área, Kevin ajeitando, pessoal. Kevin ajeitando, vem bola na área do Cuiabá, é o Fogão em busca do primeiro. Você vem com a gente, deixa aqui a sua energia, hein? Deixa aqui a sua torcida. Pode ser o primeiro gol do Botafogo no jogo, o primeiro gol do Botafogo nesse confronto. Pra sair na frente, pra abrir o placar, pra encaminhar a classificação. Vem o Botafogo pra cobrança de falta, Kevin de perna direita ou Bruno Nazário de perna canhota? Não é o Nazário não, o Vitor Luiz que tá por lá. É o Kevin de perna direita, levantou pra área, subiu a zaga do Cuiabá, fez o corte, ela voltou na entrada da grande área. Ronda, devolveu na ponta direita, Kevin fatiou o melão. Na ponta esquerda, Bruno Nazário pro meio, tira a zaga do Cuiabá de novo com o Ednei. Briga outra vez pela sobra o Japa, mas dessa vez a melhor fica pro Cuiabá. William Santana caiu, pediu, juizão parou e marcou a falta em cima do camisa número 9 da equipe do Cuiabá. Mas é bom frisar assim, a entrada do Babi é para entrar na área junto com, não é de ponta. Exatamente, não é aquele jogador aberto, tem que ser fazer, como é que se diz? Torres gêmeas dentro da área, exatamente, tem que congestionar a área, Botafogo tem que, já que joga com a bola alçada, tem que ter dois jogadores gigantes. Alô Thiago, só na rataria, mas tu enxerga, hein, meu compadre? Enxerga muito, hein? Que ele falou? Tá passando o jogo ali no espelho atrás. É, tá certo, hein? Pô, se você tá vendo, Diamante, tu enxerga muito, hein, filho? Por aqui vem pro jogo o time do Cuiabá. 44 minutos do primeiro tempo. Lançamento é feito na ponta direita. Rebate a zaga do Botafogo com o Vitor Luiz. Briga pela sobra. O William Santana ganhou o lance, mas aí perdeu companhia. Deu o passe, não tinha ninguém lá pela ponta direita. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor da equipe do Botafogo. Tem gente perguntando se é o time reserva do Cuiabá, não chega a ser reserva não, mas é um time cheio de desfalques do Cuiabá, o Dourado com 7 jogadores que jogaram Copa do Brasil por outros times, outros 4 machucados, enfim, não tem, por exemplo, atacante. O time do Cuiabá não tem centroavante de área, não tem hoje para escalar o técnico, o Chamusca. Por aqui vem chegando o time do Botafogo, foi desarmado, recupera o Cuiabá, derrubado por ali o Nenê Bonilha. Falta em cima dele. Jogo parado aos 45 minutos do primeiro tempo. Gonçalo, tu pode dar nosso banco de reserva aí pra gente, só para ter uma noção? Tranquilamente, Bocão, já que você pediu, só porque é você pedindo também, viu? Saulo, Rafael Foster, Matheus Babi, Cascardo, Lecaros, Luiz Otávio, Varley, Davi Araújo, Souza, Kelvin e Federico Barrandegui. Esse é o banco mais do Botafogo hoje. Vamos até os 46, né, Morani? Isso aí, já subiu a plaquinha, um minutinho de acréscimo. Falta pro Cuiabá agora lá na ponta esquerda. Acho que depois desse lance, a gente vai terminar o primeiro tempo. Depois desse lance, tchau e benção. Vem aí pra cobrança, Elvis. As substituições previsíveis seriam o Rafael Foster, Babi e Luiz Otávio, né? E tal de Varley. O Varley também poderia vir nessa... Final do primeiro tempo de jogo. Apita o árbitro pernambucano, o nosso glorioso Gilberto Rodrigues de Castro Júnior. Fim do primeiro tempo no Nilton Santos. Jogo 1, jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Nada de gol nesse primeiro tempo. 0 para o Botafogo, 0 para o Cuiabá. Por enquanto, ninguém levando vantagem para o jogo da volta na terça que vem em Cuiabá, às 7 da noite, no horário de Brasília. Você curtindo também a transmissão aqui da Botafogo TV. Semana que vem, a gente conferindo esse duelo que pode levar o Botafogo, deve levar o Botafogo, vai levar o Botafogo para as quartas de final da Copa do Brasil nesse ano de 2020. É título em aberto para ser conquistado pelo Fogão nessa temporada 2020, que só vai acabar em 2021. Nada de gol no primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 para a equipe do Cuiabá. Mandar um grande abraço a você que vai chegando com a gente. Agora é hora, 15 minutinhos para a gente bater um papo sobre esse primeiro tempo de jogo, para você participar conosco, para você mandar aqui a sua energia também para o segundo tempo, para você mandar aqui o seu recado, para você deixar o seu superchat. Alô Gisele, aí esses comentaristas vão dizer que o Botafogo dominou o jogo. Dominou, Gisele. O que que ele fez com o domínio é outra parada, a gente vai debater um pouquinho disso aqui nesse intervalo. Alô Fabiana Barreto, alô Rob Curvelo, alô Pedro Bernardino, alô Ariel, alô Cleison, alô Anderson Costa, alô Sabrina Alves, é sofrimento, nunca é sem sofrimento. Aliás, a campanha do Botafogo na Copa do Brasil até aqui é por aí, né? Empate duro contra o time do Caxias na estreia na competição, 1-1, segurando até o final o Botafogo. Depois, novo empate contra o Náutico, também por 1-1 nos aflitos, ainda na segunda fase, jogo único. Só que aí ninguém tinha vantagem no empate, o Botafogo foi decidir nos pênaltis e ganhou por 4-3. Vida mais fácil só na terceira fase contra o Paraná. E mais fácil entre aspas também, é só porque o Botafogo venceu os dois jogos, em casa e fora. E depois, na quarta fase da competição, clássico contra o Vasco, 1-0 na ida, 0-0 na volta. Essa é a campanha, o retrospecto do Botafogo até aqui na Copa do Brasil. Nunca foi fácil, ninguém disse que seria fácil. O Botafogo está empatando em 0-0 com o Cuiabá nesses primeiros 45 minutos de 180 nessa decisão de vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2020. Mandar um super abraço para o Joatan Flores, para o Fernando Paiva, para o Serginho da Ídolos Alvinegros. Camisa da Ídolos Alvinegros está aqui na mesa. Está lá no site serbotafogueorgulho.com.br para você. Camisa em homenagem ao Garrincha, outras tantas camisas produzidas pela Ídolos Alvinegros, por outros parceiros do Botafogo, produzidas em parceria com o Botafogo, estão lá para você no serbotafogueorgulho.com.br. E mandar um abraço para todo mundo da Eletromil, todo mundo que compra na Eletromil, todo mundo que trabalha na Eletromil, que dá o sangue, o suor, leva o sustento para casa lá na Eletromil. Grande abraço para todo mundo lá no Espírito Santo, agora também aqui no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, na Avenida Paris 568. Então, você que está precisando de materiais elétricos aí para sua casa, para sua empresa, vai lá na Eletromil, mas vai com carro com a caçamba vazia, viu? Vai de caminhonete, vai de carro com bagageiro amplo, rebate os bancos do seu carro pequeno para levar tudo que você precisa, porque tudo você vai encontrar com preço bacana, com atendimento de ótima qualidade lá na Eletromil. Se quiser, liga agora, tá? No Espírito Santo, o telefone é 2733-57000, no Rio de Janeiro é 21-3865-2000. Ou então acessa o site eletromil.com.br, tá tudo lá explicadinho para você. E a Eletromil tá sempre aqui com a gente depois do jogo. Tem o craque Eletromil da partida nesse duelo de Copa do Brasil, de oitavas de final. Deixa eu passar aqui, escravos de Jó, copinho pro Lopes Maravilha também tomar água dele. Mas só depois de comentar esse primeiro tempo, Lopes. Sim, claro. Por enquanto, vai beber água nenhuma, não. Tá bom. Mas também não fica fazendo essa cera, também não enrola. Tô com um pouco de sede, né, cara? Não, mas tudo bem, vamos lá. Cara, assim, o Cícero deu uma lentidão previsível ao meio-campo do Botafogo. As equivalências dele com... A equivalência dele com o Foster realmente existem, mas eu acho que o Foster ainda entrega um pouco mais ao meio-campo. Acho que o Botafogo, ok, dominou o jogo, tocou bem a bola, teve movimentação, o Bruno Nazário criou as melhores oportunidades, o Honda deu o show do mesmo jeito, como sempre. Agora o Botafogo precisa ser mais Ferra Brás, né, irmão? Falando português, claro. O Botafogo precisa ser mais Ferra Brás, ser mais incisivo, mais querer fazer mesmo gol, querer ter tesão. Precisou de um pouco mais de tesão ali para meter o gol, para criar oportunidade para entrar com bola e tudo. É isso que está faltando para o Botafogo. Esse pequeno detalhe, é um pequeno detalhe. Esse detalhe é o que está faltando para o Botafogo. Aí é uma repetição do que, como o Bocão já falou aqui, inclusive a cor dos caras é igual, né? É uma repetição do que foi o primeiro tempo com o Goiás. O Botafogo em cima, o Botafogo tocando a bola, o Botafogo se movimentando e tal, mas, cara, assim... E eu acho que até o Tadeu lá naquele dia até trabalhou mais no primeiro tempo. Muito do que mais, hoje, hein? Muito esse mais. Goleiro aí que parece o Carlão. Lembra do Carlão? Lembra. Parece lembra do Carlão. Ele. Faltou o bonezinho com a aba virada. É verdade. E não teve uma falta do Honda que foi no meio, mas a bola veio variando. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de tesão o time do Botafogo, vontade de fazer gol, querer mesmo fazer os gols e tal. E o meio-campo ficou meio lento com Cício. Eu alteraria, eu acho que o Juan fez uma péssima partida, para mim não voltaria pro segundo tempo, eu colocaria o Babi lá no meio com ele, eu não sei porque que hoje em dia não pode mais jogar no 4-4-2, proibiram, não deixam mais, eu meteria os dois lá na frente com o Honda e o Nazário chegando, mais o Caio Alexandre, e vão para dentro dos caras e tiraria o Cícero e viria com o Foster de novo. Sim, foi o que eu pude pensar nesse primeiro tempo. Beleza, seu Lopes, pode beber sua água agora, fica tranquilo, vai a tua luta aí. O Rovani Passos tá dizendo aqui, segundo tempo, gol do Matheus Babi, é a aposta do Rovani. É Rovani ou é Rovani? Depois, se você estiver falando errado teu nome aqui, você mete o sapato na gente aqui no chat também, viu, Rovani? Ô, Rovani. Deixou aqui o superchat bolado, maroto, tal, bacana. E apostou no gol do Matheus Babi nesse segundo tempo. Vai entrar o Matheus Babi nessa segunda etapa mesmo, Bocão? Esse é o caminho pro Botafogo no segundo tempo? Aliás, Bocão, Botafogo teve uma semana cheia para treinamento. Você falou, vocês falaram aqui no pré-jogo, isso é nada, mas é tudo que tem. Você acha que pelo que o time demonstrou em campo nessa primeira etapa foi bem aproveitado? A gente tem que esperar os outros 45 minutos antes de descer o sarrafo no pobre do Bruno Lazzaroni. O Gonçalo e Lopes, eu tenho uma teoria. O jogador de futebol gosta de jogar bola. A rotina cansa. Esse negócio de treinar todo dia, pegar seu carro e treinar. Ela é válida, claro, numa pré-temporada, num momento de transição, de treinador, para que possa. Esse é o caso do Botafogo. Mas... só porque a Joelma tá dizendo aqui, esse copo rosa dá azar. Tá bom, Joelma. Mas é para deixar bem claro que nesse primeiro tempo, pelo menos, o Botafogo não teve a cara do treinador, a não ser que eu tenho certeza que o Bruno Lazzaroni espera-se muito mais do Bruno Lazzaroni. Até porque ele foi auxiliar de vários treinadores muito bons, por sinal, alguns talvez, né, contestados. Eu acho que cada treinador tem sua característica, tem a sua filosofia de trabalho, e ele pega um pouquinho. O treinador bom é aquele que observa, que pega um pouquinho de cada e junta as suas peças e faz uma miscelânea, aí, uma vitamina, para que possa alcançar os seus objetivos. É claro que esse não é o time do Bruno Lazzaroni, não pode ser, porque o Botafogo não deu um chute a gol. Se a gente é refém de números e acha que aquele chute do Juan, que o goleiro pegou, que ele podia ter pego até com o pé, foi chute a gol, eu não acredito. O Botafogo não deu um chute a gol, não incomodou em nada. O Botafogo não incomodou o adversário. Então, você jogando dentro de casa, com um time que, teoricamente, tem alguns desfalques, mas que eu disse anteriormente, que os jogadores que fazem suprem essa ausência dos jogadores que vinham jogando, eles querem mostrar serviço. Mas eu não vi um Cuiabá. Eu vejo até um Cuiabá organizado, reativo, né, que joga no contra-ataque, mas com momentos de marcar lá em cima. O adversário, na realidade, tem que ser o Cuiabá, entre aspas, né? Porque o Botafogo jogando de casa, tem o maior investimento. Tem que pressionar e fazer o resultado aqui. Para chegar lá e fazer o quê? Ah, mas não tem público, não tem nada, Bocão. Mas tem que se impor mais. O primeiro tempo não foi bom. Vamos ser sinceros que o primeiro tempo não foi bom. O primeiro tempo do Botafogo foi abaixo do que a gente esperava. Pelo menos se comparando com o Goiás. Que tomara que inverta, né? Que a gente faça um primeiro tempo ruim e um segundo tempo, que foi contra o Goiás, horroroso, a gente faça hoje um segundo tempo primoroso e a gente saia com a vitória. Agora, tem que ser um pouco mais, como o Lopes falou, mais competitivo, mais guerreiro. Pô, isso é a Copa do Brasil. A gente tem uma oportunidade única de passar. Jogo eliminatório, né? Exatamente. Tá certo que define na semana que vem, mas já a eliminatória já começou aqui hoje. Já começou, e se você passa, fica faltando 6 jogos para você chegar no topo máximo, que muita gente não espera. Já passamos por vários obstáculos. É difícil a Copa do Brasil. Não pensem que é fácil. Mas é uma oportunidade única dos jogadores se entregarem mais ainda. Eu vejo o Botafogo muito aquém da transição, fisicamente, isso me incomoda um pouco. Eu acredito, vou continuar acreditando muito, até no trabalho do Lazzaroni. Tem que melhorar. Eu acho que o Cícero não vai ser esse jogador para fazer essa transição. Não vai ser, a gente não precisa de jogador para ser marcador. Para ser marcador, um lento e um marcador que seja mais agudo, o Foster é mais agudo, para botar essa bola na frente, empurrar a marcação do adversário para trás. O Cícero já é um jogo mais cadenciado. O Lopes observou muito bem isso aqui, torna-se um time previsível, um time lento, e aí o adversário fica postado em campo sem dificuldade nenhuma, não precisa nem de uma marcação agressiva para você forçar o adversário ao erro, porque ele se planta, dá 2 passos para um lado, dá 2 passos para o outro, porque o Cícero pega a bola para o lado, joga a bola para o outro, enquanto o Foster joga a bola para frente. É claro que é característica do treinador. Se o treinador treinou dessa forma, ele acha que é melhor isso, por ser mais experiente o Cícero, não me convence, eu não estou convicto. E o detalhe importante que o Lopes falou aqui, se for para botar o Babi, ponha dentro da área, Não adianta que o Babi, a função do Babi não é aberto na ponta. Quem faz, quem sai muito da área é o Pedro Raul. O Babi joga dentro da área. Então, para botar o Babi, joga com os dois lá dentro da área. E a gente congestiona a área com os cruzamentos do Kevin, que às vezes acerta, às vezes erra. Mas ele é sobrecarregado, porque o Vitor Luiz, ele está no momento que ele não vai muito. As duas vezes que ele foi hoje no primeiro tempo, ele criou uma dificuldade na área, jogando essa bola alçada na área, que teve a bicicleta do Caio Alexandre. Mas se vocês tiverem jogadores como o Babi, de 1,90m, outro 91m, e vocês não cruzarem a bola na área, não vai adiantar nada. Claro que é estratégico. Juan, seu primeiro tempo não foi bom. Eu acho que ele não vai mudar. Ele vai esperar mais uns 15, 20 minutos para saber como é que os jogadores vão se portar. E eu espero que inverta em relação ao Goiás, que foi um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo horroroso. E hoje foi um primeiro tempo ruim, e eu espero que seja um segundo tempo bom. Então, o que me incomodou um pouco no Cícero foi, até comentei durante o jogo, que ele não vinha auxiliar aqui a saída de bola, né? Em vários momentos ele não faz o recuo, né? Ele não vinha fazer aquela saída ali junto com aos zagueiros, né? Ele ficava atrás dos atacantes ali, dos meias do Cuiabá. E aí não dava a possibilidade de sair e nem abrir o meio campo. Porque quando ele vem aqui receber a bola no zagueiro, assim, no mínimo, ele traz um cara com ele. E aí abre espaço ali pro Caio. Solta mais os laterais. Exato. Mexe mais o time. Mexe o time dos caras também. E ele ficou meio que preso, meio que atrás dos zagueiros ali, meio que se escondendo. Não é o caso, que ele é experiente, é bom jogador. Não é o caso de estar se escondendo. Mas se escondendo, assim, atrás dos caras. E isso eu senti falta. Isso o Foster faz muito bem. Às vezes até erra, mas acerta mais do que erra, e ele faz isso muito bem, porque ele vem aqui para auxiliar na saída de bola, que a gente tem falta disso. Agora, eu faria essas alterações, mas já vi que ele não vai... Bom, aí o... Só para dizer que o Cuiabá já está de volta, o Botafogo está voltando agora para o gramado do Nilton Santos, e o Cícero volta justamente batendo papo com o técnico Bruno Lazzaroni. Antes de te passar a palavra, Bocão, só passar aqui também a palavra para a galera que está com a gente, ainda deixando superchat aqui na Botafogo TV, o react do futebol, dizendo que vai ter gol do Babi no segundo tempo, que o Botafogo precisa de velocidade. Professor Thiago Lira deixou aqui o superchat gordo. Valeu, Thiago! Botafogo precisa de alma, vontade, garra. Parece que não tem noção da honra que é vestir esse manto. É necessário expandir a mente. Valeu, professor. O tesão mesmo. Então, eu acho que falta isso. Se você está mal, tecnicamente, gol, né? Supre todas essas dificuldades com a entrega, com competitividade, com garra, com vontade. É o que todo mundo está cobrando. E aí, depois de tudo isso, só não vou ler todo aqui o superchat do JB Costa, porque é para botar para baixo. A gente vai aqui botando para cima. Tem que ter garra, tem que ter alma, tem que ter coração, tem que ter velocidade. O gol do Babi no segundo tempo. O JB já vem aqui, já bota tudo para terra arrasada. Mas valeu, JB. Grande abraço também para você. Botafogo é o mesmo, Gonçalo. Beleza, não mexeu nada, então, desse primeiro para o segundo tempo em termos de peças. Vamos ver se mexe em termos de atitude, em termos de postura, tática, técnica, anímica nesse segundo tempo. Simbora! Tá valendo o segundo tempo de jogo pra você ligado na Botafogo TV. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Você tá no canal oficial do Glorioso. Curtindo por enquanto, 0 pro Botafogo, 0 pro Cuiabá. Por aqui vem chegando o fogão, um cruzamento pra área. Sai do gol, João Carlos, e pega. É a primeira perna das oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Eliminatória já começou, os primeiros 45 minutos já foram para o saco. Agora é hora de sair na frente. É hora de encaminhar a classificação para não deixar tudo, completamente tudo, para o jogo da volta semana que vem, na terça-feira, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, contra esse mesmo Cuiabá, às 19h. Por aqui vem chegando o fogão, bola alçada na ponta direita, na direção do Juan, é forte demais, vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor da equipe do Cuiabá. O Davi Dubrow está aqui perguntando, o Gatito está narrando o jogo? Não, o Gatito não agarra tanto quanto eu, cara. Com todo respeito aí ao Gatito. Oh, boa. Pô, gostei agora, gostei. Todo respeito aí ao Gatito. Muito, Gonçalo. Botafogo me perdeu aí, mas foi no detalhe. Mas de repente, chegando no valor certinho, a gente conversa ainda. 1:15 desse segundo tempo, você tá ligado na Botafogo TV no oferecimento da Eletromil. 1.001 opções para você. Entre agora no site, eletromil.com.br. Mandar um super abraço pro Serginho. Alô, Serginho, da Ídolos Alvinegros, que veste aqui a Botafogo TV, que traz essas camisas lindas que não estão à venda. Essa aqui a gente não vende, não troca, não empresta, não faz nada com elas, mas tem essas aqui lá no site serbotafogoeorgulho.com.br para você. 2 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. O Cuiabá tem lateral pela meia esquerda. Vai ali para a cobrança o lateral canhoto, o Lucas Hernandes. Trabalha a bola no campo de ataque, bola tocada dentro da grande área. O William Santana tentou a jogada, foi desarmado. A bola vai embora pela linha de fundo em tiro de canto. É escanteio a favor da equipe do Botafogo. Vai sair de mão dada aqui da transmissão, Bocão? Bruna, minha namorada linda, lá de Caraí. Ah, então beleza. 2 minutos desse segundo tempo, vem bola na área do Botafogo. Vem bola pingada na área do Fogão. Segurar essa aí, hein? Segurar essa aí. O Cuiabá ainda não criou nenhuma grande dificuldade. Agora tem esse escanteio logo no comecinho do segundo tempo. Bola alçada no meio da área. Sai do gol, Cavalieri. Dá um murro na bola. Alivia, ela ainda está viva na meia-lua da grande área. Chega para o corte o Bruno Nazário. Brigou pela sobra o Vitor Luiz. Não ganhou. Melhor levou o Rainer. Dominou pela meia-direita de ataque da equipe do Cuiabá. Ele traz por dentro. Fez o corte para fora. Levou no fundo. Bateu cruzado. Sem nenhum perigo. A bola passa por toda a extensão do campo. Vai embora em linha de lado. É arremesso manual a favor do Botafogo. Alô, Reginaldo. Alô, Arielle e Jefferson. Lá em São Félix do Coribe, na Bahia. Alô, Sabrina Alves. Fogo, fogo, fogo. Washington Cristiano também está aqui ligado com a gente. Leonardo Almeida, por aqui também o João Leite, o Davi Robert. Grande abraço para você que vai chegando com a gente nesse segundo tempo aqui na Botafogo TV. A você que vai deixando o seu superchat, que é importante demais para a Botafogo TV. A você que vai se inscrevendo, e se inscrever de graça. Se inscrever no canal é totalmente de graça, e também dá a sua contribuição aqui para o trabalho da Botafogo TV, que traz todo dia para você conteúdo novo, exclusivo, do dia a dia do Fogão, aqui no canal oficial do Glorioso. Você não perde nada sobre o Botafogo. 3 minutos e meio, o Botafogo trabalha mais uma ali na linha de zaga com Marcelo Benevenuto. Ele deixa com Kevin, que devolve para ele. Outra vez na perna direita, ele gira o jogo pelo setor esquerdo com o Canu. Botafogo abre mão da saída de 3. Botafogo sai para o jogo com seus 2 zagueiros, seus 2 laterais postados numa linha de 4. Tenta ali fazer os primeiros trabalhos de posse de bola para chegar ao campo ofensivo, só que chega bloqueando a equipe do Cuiabá, mandando essa bola embora pela linha de lado. É novo arremesso a favor do Botafogo. Diga, Bocão. Sabe quem deu esse passe aí? Sim. O Pedro Raul. O Pedro Raul não tem que estar ali, ele é centroavante de 1,90m. Ali é a função ou do Juan, ou do Caio Alexandre, ou do Bruno Nazário, que a gente não falou no Bruno Nazário. É, o Bruno Nazário até fez um bom início de jogo, depois também melhorou quando caiu lá pelo lado esquerdo. Nesse segundo tempo também comecinho, né? Ainda não deu para tocar na bola ali aos 4 minutos e meio dessa segunda etapa de partida. De 0 para o Botafogo, 0 para o Cuiabá. É o Botafogo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2020. Mexe na bola, Fogão. Chega para o campo de ataque. Kevin adianta com o Juan, dominou pela meia direita. Traz por dentro em cima da linha que divide o gramado. Volta o jogo para a linha de zaga com Marcelo Benevenuto. O maior nome do futebol brasileiro faz o toque na simplicidade de um Canu, que devolve rapidamente de primeira para o Marcelo Benevenuto. Solta de lado com o Kevin, domina a lateral. Alvinegro na lateral do grande círculo do gramado. Meteu o levantamento comprido na ponta esquerda. Subiu a zaga do Cuiabá para fazer o corte com o Lucas Ramon. Ela volta para o Botafogo, Cícero. Apara, ajeita de lado pela meia esquerda com o Vitor Luiz. Devolveu na intermediária para o Cícero. Trabalhou por dentro, Ronda. Envolveu a primeira marcação, fez o giro, rolou. Na ponta direita, Juan bateu cruzado, João Carlos. Tranquilo, o goleiro do Cuiabá faz a defesa sem dificuldade. Não foi a bola nem chutada pelo Juan, nem cruzada pelo Juan. A bola que ficou no meio do caminho, o João Carlos agradeceu, ficou com ela, saiu para o jogo. Tentou ligar lá na meia direita, chegou dividindo o Caio Alexandre. Caiu o jogador do Cuiabá, o jogo está paralisado. Para que seja verificada ali a situação do camisa número 7 do Cuiabá, o Rainer. Caiu de mau jeito ali na dividida pelo alto com o Caio Alexandre, sentiu, tá ali conversando com o árbitro do jogo. Para você ligado aqui na Botafogo TV, no oferecimento da Eletromil. A Eletromil é especialista em vendas por atacado e montagem de painéis. Entregue o quadro da sua empresa nas mãos de quem mais entende do assunto. Chame a Eletromil lá no site eletromil.com.br, também nos telefones 2733-57000 no Espírito Santo e 21-3865-2000 no Rio de Janeiro, lá em Bom Sucesso. Eletromil, 1001 opções para você. 6 minutos do segundo tempo, já depois do jogo tem o craque Eletromil. Eleição aqui com o Lopes e com o Bocão melhor jogador alvinegro em campo nessa partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Trabalha mais uma o Botafogo no campo de defesa. Ronda cedendo bola com Marcelo Benevenuto. Ele domina, entrega outra vez no japonês, é marcado. Devolve para o Marcelo, passe esquisito ali, meio quadrado para o Canu. Vai ser obrigado a recuar até o Cavalieri dentro da pequena área. Pé esquerdo na bola para o domínio, ela sobrou na perna direita, que é ruim. Bateu para frente e passou ali zunindo ao lado da perna do jogador do Cuiabá na entrada da grande área do Bota. Mas chegou até o Ronda para alívio alvinegro. E o Botafogo mantém a posse. Pressionado que foi pelo Cuiabá, tem dificuldades para sair jogando. Kevin gira o jogo pela quarta zaga com Canu. Ele faz chegar até o setor esquerdo com o Vitor Luiz. Eu te pergunto, com o Alexandre. Diga. Cadê o Cícero? Você não falou uma vez o nome do Cícero. É menos um. Sumidão. Nessa saída de jogo aí, sumidaço. Não se apresenta, não faz. O Botafogo prende os seus dois laterais para tentar fazer o jogo começar. O Cuiabá adora. Está no 4-2-3-1, espelha a marcação, prende os dois laterais e não tem saída o Botafogo. E ele inverteu, né? Vai ele ter agora... que jogar na ligação direta lá com o Pedro Raul ou nada, Bocão. É, mas ele está invertendo agora. Ele está fazendo com que o lado esquerdo seja mais participativo, olha lá. O Kevin está um pouco mais plantado aqui. Cai, Alexandre devolve por dentro, Bruno Nazário chegou, bateu pro gol, malzão. Todo errado, todo troncho. Bola que vai embora pela linha de fundo em tiro de meta a favor do Cuiabá. Perna direita, hein, Bruno Nazário? Passou longe, filhão. O sorriso lindo, mas a perna direita é desgraça. Foi a conclusão péssima, mas a jogada foi muito boa. Bem muito, trabalhada. Muito bem transada, muito bem trabalhada. 3-2 ali do Botafogo pela ponta esquerda, envolvendo a marcação do Cuiabá, pintando em superioridade numérica na entrada da grande área, com os três ali no setor, o Vitor Luiz, o Caio Alexandre e o Bruno Nazário. O Bruno Nazário trouxe para dentro, bateu mal demais, mandou embora pela linha de fundo. O Cuiabá já cobrou o tiro de meta, o Botafogo já recupera a posse de bola, trabalha no campo de defesa. E a triangulação aqui do lado é o Ronda, o Kevin e o Juan. É interessante essa postura tática do Botafogo de ter dois triângulos, um de cada lado, né, Bocão? Gera opção de passe também, gera superioridade numérica em algumas situações. É, ele alterna, né? Quando um lateral vai, o outro fica. Por exemplo, ó, essa bola já era pro Kevin e o Vitor Luiz ia ficar. Mas essas bolas alçadas aí, acho que não são muito legais. Tem que ter um articulador ali. Esse articulador teria que ser o Cícero. Mas o Cícero está sumido no campo. Ele tem que ser o articulador desse time para quebrar essa primeira linha. É isso, por aqui o Saturnino Júnior querendo o Babi no jogo, Claudécio Amaral também, Adriano Veiga lá em São Bento do Sul, Santa Catarina. Alô Jefferson Couto, alô Paulo Roberto, alô André Alencar. André Alencar tá metendo um Corinthians aqui no meio. Tá sabendo legal aí, André. O João Maurício meteu um superchat aqui. Hoje 1-0 é goleada. Pelo que o Botafogo está produzindo, é sim, hein, João? Por aqui vem chegando o time da equipe do Cuiabá. Bola tocada pela meia esquerda com o Lucas Hernandes, dominou no bico da grande área, fez a finta em cima do Juan, progrediu, invadiu, passou no meio de três, bateu pro gol, mandou mal. Mandou para fora, passou à esquerda do gol do Cavalieri. É outro que não tem perna direita, exemplo do Bruno Nazário. As melhores jogadas desse segundo tempo, criadas por canhotos. Finalizando de perna direita. Passe errado do Ronda na entrada da área. Chute pro gol do Cuiabá. Deu ruim. O Cuiabá abre o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Na saída equivocada do Botafogo. Passe errado do Ronda. O chute de fora da área na recuperação de bola da equipe mato-grossense. Matheus Barbosa abre o placar no Nilton Santos. Pé direito, de muito longe, bola no cantinho do Cavalieri, nenhuma chance para o arqueiro do Bota. Está aberto o placar nas oitavas de final da Copa do Brasil. E quem chega na frente, quem sai na frente é o Dourado. 1 para o Cuiabá, 0 para o Botafogo, Lopes Maravilha. É, irmão, ali é fatal, né? Você erra na saída de bola ali, uma bola desde 82... Que a gente sabe que não pode cruzar essa bola ali, né? Opa! Desde 82 que a gente aprendeu que não pode cruzar. E o Ronda, experiente, cruzou essa bola ali. O Caio Alexandre foi pego de surpresa também. Tá aí, 1-0 os caras. 1-0 Cuiabá. O Botafogo até agora não saiu a bola. Pelo jeito tá meio perdido mesmo em campo o Botafogo, hein, Bocão? Ah, tem que, pra mim as substituições seriam Nazário, Juan e o Cícero, e a entrada aí de Luiz, não sei se Luiz Otávio é o mais preparado, mas o Varley, o Foster e o Babi, não tem como fugir disso. Esses são jogadores que vinham atuando no Botafogo, principalmente o Foster e o Babi. Tá aí o pedido do Bocão. 1 para o Cuiabá, 0 para o Botafogo. Tem muito jogo pela frente. 11 minutos apenas do segundo tempo. Você ligado na Botafogo TV, num oferecimento da Eletromil. 1.001 opções em materiais elétricos para você. Peça já o seu orçamento nos telefones 27-3357-1000 no Espírito Santo ou 21-3865-2000 no Rio de Janeiro. E visite o site eletromil.com.br. O que está querendo aí o juizão, hein? Tá o jogo parado, ele tá conversando, olha para um lado, mete a mão na orelha, olha para o outro, nada de voltar a rolar a bola. Pode ser reversão. Vai olhar no VAR a reversão? Aí parei. Aí não é possível. Aí para o mundo que eu quero descer. Um juizão vai chamando ali alguém de lado, vai chamando aí a participação de algum jogador do Botafogo, o outro do Cuiabá. Deve ser, de repente, para dizer que o VAR não tá funcionando, será isso? Ele chama ali os capitães, o Anderson Conceição e o Honda de lado, mas segue ali consultando a cabine do VAR, com a mão na orelha. É, ó, chamou todo mundo e falou, olha, não tava funcionando não, mas tá ok, viu? Então vamos voltar pro jogo. Já tá tudo certo, parei o jogo só por isso mesmo. Então vem aí pra cobrança de lateral, Botafogo. Kevin joga lá pro comando de ataque, Pedro Raul domina de costas na ponta direita, soltou pro Honda, lateral da grande área pra ele, é canhoto, gira, devolveu mais atrás, Kevin, pé direito, suspendeu na área, saiu mal, João Carlos sobrou, pega o goleiro do Cuiabá! Na bola cruzada pelo Kevin, o João Carlos saiu em falso, ela ia chegando nos pés do Bruno Nazário, tocou no jogador do Cuiabá e sobrou com sorte, viu? Com sorte nas mãos do goleiro da equipe mato-grossense, que desce agora com o William Santana, foi ali, dividiu com o jogador do Botafogo, cometeu a falta, falta a favor do Glorioso, já cobrada no campo de defesa, o Botafogo vai perdendo o jogo, 1-0. Gol do Cuiabá marcado pelo Matheus Barbosa aos 10 minutos desse segundo tempo. O Botafogo tem que partir para cima. O Botafogo tem que reagir no jogo. O Botafogo precisa de um golzinho para igualar a eliminatória. Primeira perna hoje, a segunda perna, o jogo de volta na semana que vem, terça-feira, às 7 da noite, em Cuiabá. Por aqui vem chegando o Fogão, na ponta canhota, tentativa da devolução na direção do Honda, ele divide, ganha o lance, devolveu para o Bruno Nazário no bico da grande área, está pressionado, acossado, foi desarmado, recupera o time do Cuiabá e sai para o jogo com o Elvis, rolou na ponta direita, Rainer ajeitou para trás, recebeu, tentou adiantar, chega para o corte, o Canu recupera para o Bota, Cícero faz o toque, mais à frente no círculo central, Juan caiu, pediu, falta em cima dele, falta em cima do camisa de número 7 da equipe do Botafogo. Que a 7 gloriosa te abençoe e te ilumine, Juan. Que ela te abençoe e te ilumine, meu filho. 14 minutos do segundo tempo. Quem sabe nos pés do Juan a redenção, hein? Quem sabe nos pés do Juan a redenção nesse segundo tempo. Gol de empate, pelo menos, do Botafogo. Por aqui chegava o Fogão com o Vitor Luiz. Dividiu, ganhou. Pela meia esquerda, soltou para o Bruno Nazário. Caiu, pediu. O Botafogo leva vantagem, segue o jogo. Pedro Raul deixou com o Honda, clareou para a esquerda, bateu para o gol, para fora! A bola que passa zunindo à direita do gol do João Carlos. É um Honda que bota a bola embaixo do braço, que chama a responsabilidade depois do erro que ocasionou o gol do Cuiabá aos 10 minutos. Dominou na entrada da área, limpou a marcação, bateu pro gol, ela passou à direita do João Carlos. Diga lá, Morani. Meu caro, primeira substituição do técnico Bruno Lazzaroni, já está pronto para entrar aqui baixinho. Pequenininho, naniquinho, miudinho, Lecaro já já na equipe do Botafogo. Botafogo que acelera o jogo pela ponta esquerda para o Bruno Nazário. Bola forte demais, proteção da zaga. Sai do gol, o João Carlos fica com ela. Vem aí o Lecaro, hein, Bocão? Vem aí na equipe do Botafogo. É aquilo que a gente falava no início da transmissão. Se jogar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, não vai ter uma, como fazer uma análise, uma prévia de um jogador. Hoje ele está tendo a oportunidade aí para quem sabe, o time perdendo de 1-0, ele mostrar que veio. Aí o jogador entra mais motivado, tem que mostrar serviço. É isso, bate pra frente o goleirão Diego Cavalieri na marca de 15,5 desse segundo tempo. Rebate o time do Cuiabá com o Nenê Bonilha. Ela chega na ponta direita, domínio é feito pelo Lucas Ramon, a bola já saiu, né? Ou a arbitragem parou e marcou alguma falta, toque de mão, qualquer coisa. Posse de bola do Botafogo ali no campo de defesa, tanto faz. Vem aí a mexida na equipe do Botafogo, né, Morani? É isso, Marcelo. Cícero vai deixar no campo a entrada de Lecaro, técnico Bruno Lazzaroni, com a substituição ousada. Substituição ousada, tira o primeiro volante, coloca um atacante de beirada para esses 16 minutos do segundo tempo. Botafogo vai para cima do Cuiabá, precisa ir, tem que ir, né, Lopes? E eu tiraria o Juan e colocaria o Babi também, já aproveitando o ensejoso momento. Exatamente. E vamos para dentro dos caras, porque não tem outra opção. Agora, se eu não me engano, o Lecaros é canhoto também, né? tenho. Vai jogar aberto aqui pelo lado direito com a perna invertida. Não, senão vai ter, tem Ronda, tem Nazário do outro lado. Vitor Luiz, aí fica difícil. Por aqui vem chegando o Botafogo. Kevin, esqueceu um detalhe. Não, mas a bola, aí o juizão parou, desculpa, e marcou a falta. Desculpa, Gonzalo. Chega. Mas aí ele pode puxar o... Ele vai puxar o Bruno Nazário pro meio e deve botar um, o Juan numa ponta e o Lecaros na outra. Mas eu acho que o Lecaros está desse lado aqui com a perna invertida. Tudo bem, ele que vai... Vai ser bom. Ele vai botar os dois com a perna invertida e vai dar aquele problema que você falou no primeiro tempo. Que é o Juan, por exemplo, na esquerda, trazendo para dentro, ele vai trazer também. Não vai ter amplitude, a não ser que os meninos passem. Mas o Kevin agora vai ser mais participativo aí, ó. Kevin cruzou para a área, para o Pedro Raul, ela passa por ele. Chega para o corte, o Lucas Ramon bota embora pela linha de fundo. É escanteio a favor do Fogão. O Fogão precisa ir para cima, o Fogão vai para cima. Lazzaroni tira Cícero, bota Lecaros. O Botafogo com a formação mais ofensiva, vai para cima do Cuiabá. Vai em busca do empate, quem sabe a virada no Nilton Santos. Vem para a cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do Vitor Luiz. Vem de perna canhota na bola. Vai jogar para a área do Cuiabá. Quem sabe agora o gol de empate. Quem sabe agora, Fogão. Vitor Luiz levantou, subiu a zaga do Cuiabá. Lá sobrou na entrada da área. Kevin emendou pro gol. João Carlos! Espalmou, ela ainda tá viva na grande área. Tira a zaga do Cuiabá de qualquer maneira. O Botafogo cria chances com Kevin duas vezes. Cruzando para a área, quase achou o Pedro Raul. A bola foi cortada pela linha de fundo na cobrança de escanteio na sobra. O Kevin também emendou pro gol, forçando o goleiro do Cuiabá fazer a defesa. Agora desce a equipe matogrossense. Boa bola do Maxwell, lá pela ponta direita. Se apresenta para receber o Lucas Ramon. Ele apara, desce, encara a primeira marcação, soltou na ponta, a bola não chega para o Elvis. Vai embora, sobrar tranquila nas mãos do goleiro Diego Cavalieri. O fato é que o Botafogo não tinha também sofrido pressão nenhuma do Cuiabá até sofrer esse primeiro gol. Jogava mal no início do segundo tempo, não conseguia sair para o jogo, mas foi o primeiro chute realmente perigoso do Cuiabá na partida, que entrou na meta do goleiro Diego Cavalieri aos 10 minutos. Agora chega o Fogão. Ronda lançou na ponta direita para o Juan. Bola forte demais. Vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor do Cuiabá. O Cuiabá que estava chegando em chutes de fora da área. E aí aproveitou-se de um erro infantil do Ronda e fez o gol, né? Num chute também fora da área. Exatamente. O Cuiabá vinha tentando muito de fora. Uma hora acertou, pegou o goleiro Diego Cavalieri mal posicionado ali para saída de bola e acabou marcando o seu primeiro gol, o gol único do jogo até agora. 1 a 0 vai vencendo o time do Cuiabá. Por aqui vem trabalhando bola o time do Dourado ali pelo setor direito, domínio é feito pelo Lucas Ramon, ele volta para a linha de zaga, o toque é feito com o Ednei, dele para o Anderson Conceição. É o trabalho feito na linha de zaga da equipe do Cuiabá, saindo da direita para a esquerda, chegando aqui pelo setor canhoto com o Lucas Hernandes. Passe errado, recuperação do Bota. Kevin tenta progredir, divide pelo centro do gramado, ajeita com Ronda de primeira, serviu Bruno Nazário, abriu o jogo na ponta direita para o Lecaros, adiantou, encarou, trabalhou na perna canhota, cortou para dentro, bateu para o gol. João Carlos acompanha, a bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta em favor da equipe do Cuiabá. Entrou, legal, está ganhando oportunidade, bacana, vai ter tempo para jogar, show, está com vontade de mostrar serviço, beleza. Jogar sozinho não, né, Bocão? Não vai jogar sozinho, não pode jogar sozinho. Aí você tem um lado fominha que não é esse momento. Esse momento é essa bola de jogar na área. É isso que eu falo, tem que ter o Babi, tem que ter mais um ali pra brigar. E outra coisa, um detalhe importante, o Botafogo mal fisicamente, é impressionante como o Botafogo cai de rendimento, principalmente no segundo tempo, sem ser muito intenso, como foi contra o Goiás no primeiro tempo. Mas é impressionante. E outra coisa, não tem força, os jogadores tocam a bola pra dentro, não tem um chute forte. Chega um chute sempre fraco ao gol adversário, impressionante. Mexeu, Gustavo. É, mexeu, né? Diga lá, Morani. A pedido, Matheus Babi em campo, quem saiu foi o Juan. Mexeu também o Cuiabá, saindo de campo William Santana para a entrada do Iago com a 16 na equipe matogrossense. Tá em campo o Matheus Babi, tá no lugar do Juan. Portanto, o Botafogo agora com Lecaros, Babi, Pedro Raul e Bruno Nazário. Esse é o ataque da equipe alvinegra nesse momento, aos 21 minutos quase desse segundo tempo. Você ligado com a gente, alô Serginho, alô ídolos alvinegros. Um grande abraço para você também, Fernando Paiva, alô Jotam Flores. Um grande abraço a você ligado com a gente aqui na Botafogo TV, no oferecimento da Eletromil. Pensou em materiais elétricos, pensou na Eletromil, mil e uma opções para você. Peça já o seu orçamento. no site eletromil.com.br. Vem chegando o time do Cuiabá, trabalhando bola no campo de ataque. Bola ajeitada pelo Nenê Bonilha, lá atrás com o Ednei. Toque é feito pelo círculo central, adiantou o lance, buscava novamente o Nenê Bonilha. Chega para o corte a zaga do Botafogo, liga rapidamente pelo lado esquerdo. Domínio é feito pelo Pedro Raul. Se desloca, sai da área, lança para a intermediária de ataque do Bota. Bruno Nazário dividiu, perdeu, mas ela sobra. Na meia esquerda com o Vitor Luiz, aparou na perna canhota, adiantou com o Lecaros. Está por lá o baixinho agora, na ponta canhota. Ajeitou, deixou mais atrás. Ronda, soltou de primeira para o Caio Alexandre. Trabalhou, boa bola, Vitor Luiz entregou na meia-lua. Babi cortou, pé direito, bateu para fora! Teve a chance, o Glorioso teve a chance, o Botafogo no gol de empate. Aos quase 22 minutos do segundo tempo, houve o desvio. É escanteio a favor do Bota. Se jogou na bola o Anderson Conceição, conseguiu um totozinho de ponta de chuteira nesse chute do Matheus Babi, que entrou querendo o jogo e entrou centralizado, como a gente pediu aqui. Vem para a cobrança de córner a equipe do Bota, vem bola na área do time do Cuiabá. Só que aí um dos principais homens da bola parada é o Pedro Raul, e ele está sangrando, está aqui recebendo atendimento na beira do campo, nesse momento de escanteio a favor da equipe Mato Grossense. Tem que sair de campo o Pedro Raul, que manda a regra, né? Vai receber atendimento, tá sangrando, tem que deixar o gramado, não vai participar dessa bola aérea, não. Botafogo vem pra cobrança de escanteio pelo lado direito, nos pés do Kevin. 22 minutos e meio. Pé direito na bola, suspendeu na primeira trave. Subiu a zaga do Cuiabá para fazer o corte. Briga pela sobra o Marcelo Benevenuto. Ela sobra com o Fogão na meia direita. Caio Alexandre fez chegar até o Kevin. Dominou, levou na linha de fundo. Tenta o cruzamento bloqueado. Aliviado pela zaga do Cuiabá, que agora tenta puxar o contragolpe. Só que aí vem bem o Kevin na recuperação. Retoma essa bola para o Botafogo. Sai para o jogo na cabeça do grande círculo. Toque é feito com o Vitor Luiz. Trabalha por dentro, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, completando hoje 100 jogos com a camisa alvinegra. Bola gira com Ronda pela meia direita. Ele deixa de lado com o Kevin. Outra vez o Ronda, juntinho da lateral do gramado. Devolveu por dentro com o Kevin. Liberdade para o avanço. Entregou na ponta direita. Caio Alexandre tentou o levantamento. Ele explode na marcação. Sobra na entrada da área com o time do Cuiabá. Matheus Barbosa, o homem do gol até agora no jogo. Bate para frente. Ele busca a movimentação do Iago. Chega melhor que ele. A zaga do Botafogo recuperando a posse de bola com o Vitor Luiz. Trabalha por dentro do círculo central. No pé direito do Marcelo Benevenuto. Ele ultrapassa a divisória. Fazendo a bola chegar até o Caio Alexandre. CA 19 volta ao jogo. Outra vez com o Benevenuto. Rola agora pelo setor esquerdo na lateral do grande círculo. Quem se apresenta é o Vitor Luiz. Trabalhou por dentro. Bruno Nazário bateu de longe para o gol. João Carlos faz a defesa no centro da meta. Bola que saiu pererecando. Não saiu muito forte. O João Carlos encaixou no centro do gol. Mas é um Botafogo, pelo menos, com a postura de quem quer mais jogo, né, Lopes? É, e eu discordo do Bocão quando ele fala do físico do Botafogo. Acho que o Botafogo está até correndo, principalmente depois que tomou o gol. É, olha aí, ó, roubamos uma bola. É, ih, rapaz. Vamos ver a chegada aí do Matheus Babi. Roubou na intermediária, soltou o jogo na ponta esquerda. Lecaros suspendeu na área. Pedro Raul bateu prensado. Tira a zaga do Cuiabá. Ela ainda volta com o Botafogo na intermediária. Caio Alexandre rolou boa bola, mas é meio curta, né? Meio curta ali pro Lecaros. Chega antes dele a marcação do Lucas Ramon. Rebate pela zaga do Cuiabá. Canu trabalha bonitinho, curtinho ali com o Caio Alexandre. Solta o jogo com o outro zagueiro, Marcelo Benevenuto. E o Marcelo Benevenuto ainda não acertou um lançamento desses lá na ponta direita para o Kevin, lateral para a equipe do Cuiabá. Completa aí, Lopes. Está pressionando, está pegando a segunda bola. É claro que o Cuiabá, agora que fez o gol, vai recuar todinho, vai jogar lá atrás, vai parar o ônibus ali atrás e vai sair no contra-ataque com... Olha aí, está repetindo agora a jogada. Foi infantil demais o Ronda, pelo amor de Deus, né? Isso aí é beabá, você atravessar uma bola. E o Cuiabá acabou fazendo o gol naquilo, na única possibilidade que ele poderia ter, que o Botafogo está bem atrás, até os zagueiros ali, que é o chute de longe. Aproveitou-se de uma falha infantil do Ronda, uma bobeada também do Caio Araújo, do Caio Alexandre. Ficou olhando ali pro nada, demorou para ter a reação. Se bem que a bola foi atrás dele, né? Mas eu tô achando assim, que o Botafogo tá marcando lá em cima. Agora deu mole no gol, né, cara? E aí muda tudo, né? Mexe outra vez o Cuiabá, sai de campo estreante do jogo o Nenê Bonilha com a número 5 para a entrada do Pierini com a número 14 aí no time mato-grossense. Por aqui vem chegando o Fogão, bola alçada na ponta canhota, Vitor Luiz cruzou para a área, Pedro Raul dominou de costas para a marcação juntinho da linha de fundo, ele deixou a bola sair. É tiro de meta a favor da equipe do Cuiabá. Primeira bola de ultrapassagem do Botafogo no jogo inteiro. Esse é o jogo, nas costas do lateral e jogo de profundidade para cruzar essa bola na área. Mas... aí faltou. O Botafogo está pecando hoje com os principais fundamentos, que são passe, domínio, condução. tá dificultando isso aí o trabalho do Botafogo. Mas por que passou? Porque é um canhoto com a perna boa que pode ir ao fundo e com velocidade, né? Exatamente. Que o Botafogo não tinha no primeiro tempo. Não tinha, exatamente. Bem lembrado, bem observado. Botafogo que tem lateral para cobrar. O Pedro Raul ali estragaram a harmonização facial do centroavante do Botafogo, né? Ele subiu pelo alto, dividiu, deu ali uma machucada no nariz, o nariz sangrando e meteu também aquela fantasia de defunto, né? Os dois algodão, um em cada narina ali e tá lá fantasiado de defunto, Pedro Raul. Tá faltando mesmo jogar de terno, né? Mas não é o caso não, Pedro Raul tá vivinho no jogo, tá fantasiado de defunto. Eu vou ser daqui invicto. É, o que a gente espera, Bocão. Por aqui vem chegando o Fogão. Cruzamento pra entrada da área, mal feito, a sobra com Ronda, levantaram o Japa. Levantaram o Japa, mas o Botafogo leva vantagem no lance na ponta direita. Kevin tentou cruzamento, bloqueado. Bola vai embora pela linha de fundo. Em tiro era de melhor canto ter dado a favor do falta, Botafogo, né? Eu também acho. Essa vantagem aí foi marota pra caramba. A vantagem com o jogador do Botafogo na ponta direita, acossado com o Babi de costas para o gol. Mas é porque as tomadas de decisões dos jogadores do Botafogo, elas são muito equivocadas, elas são muito mais para mais do que para menos. Vem aí para a cobrança de escanteio, Bota, com Kevin. Pé direito na bola, vem para a área da equipe do Cuiabá, o Botafogo em busca do gol de empate. Você junto com o Fogão, você junto com o Fogão. Kevin levantou o toque de cabeça para fora. Cruzamento no primeiro pau, surpreendendo a zaga do Cuiabá. Os jogadores altos todos marcados, se deslocou livre na primeira trave, o Bruno Nazário. Raspou de cabeça, a bola passou por cima do gol. É só tiro de meta a favor do Cuiabá. Quase 28 minutos do segundo tempo. Um para o Cuiabá, gol do Matheus Barbosa. Zero para o Botafogo. Só os primeiros 90 minutos desse duelo de oitavas de final da Copa do Brasil. Muita dificuldade, amigos. Isso é Copa do Brasil e isso é Botafogo demais. Zero para o Botafogo, um para o Cuiabá, gol do Matheus Barbosa. Alô, Breno de Paula, alô, Wagner Santos, alô, o Fábio da Silva, alô, Adriano Veiga, alô, Giovanni Rosa, alô, Paulo César, alô, Caio Vitor, alô, Saulo Levi, alô, Tainã Pedro. Grande abraço para todo mundo que está ligado aqui com a gente na Botafogo TV. Grande abraço para você que vai deixando seu like no vídeo, que vai se inscrevendo no canal, que vai participando com a gente. A você que está deixando seu superchat, então, nosso muito obrigado. Um grande abraço apertado aqui da equipe da Botafogo TV. 28 minutos e meio do segundo tempo, tem posse de bola a equipe do Cuiabá em cobrança de falta junto à linha média com o Elvis. Jogador ex-Botafogo trabalha com Pierini na lateral do grande círculo. Ele volta a jogo com o capitão Anderson Conceição na zaga. Ele gira o jogo aqui pelo setor esquerdo. Domínio é feito pelo Lucas Hernandes. Adiantou com o Maxwell, foi desarmado. Recuperação do Botafogo, Matheus Babi tocou por dentro. Ronda foi derrubado. Falta em cima dele. Falta em cima do Japa, que depois do erro que resultou no gol do Cuiabá, tá querendo muito jogo, tá querendo jogo, que é uma barbaridade. Botafogo acelerou na cobrança de falta, a bola chegou pro Matheus Babi, que não teve domínio. Ela fica tranquila lá sob o domínio do João Carlos, o goleiro da equipe do Cuiabá. Quase 30 minutos, 29 agora desse segundo tempo. E aí, Lopes? E aí que começa o desespero, né, cara? Já 30 minutos, já começa a galera se desesperar, e aí o Cuiabá inteligentemente vai segurando o jogo, vai picotando, faz uma faltinha aqui, outra ali, segura a bola, toca, espera um contra-ataque para matar o jogo, e o Botafogo se lança pro ataque, olha aí, ó. Se lança novamente pela meia esquerda com o Vitor Luiz, trabalhou por dentro na intermediária com o Ronda, ele gira em cima da primeira marcação, abre algum espaço ali na zona intermediária do gramado, fez o levantamento para o Matheus Babi, desvio da zaga pela linha de fundo, é escanteio a favor do Botafogo, se apresentava o Babi Show, o Ibabimovic, limpinho, tranquilo na segunda trave para empurrar essa bola de cabeça para a meta. O Ednei subiu mais alto que todo mundo, conseguiu um desvio no último instante e cutucou pela linha de fundo. É escanteio a favor do Bota. Pelo lado esquerdo vem na cobrança o Vitor Luiz. Pé canhoto na bola, fez o levantamento na primeira trave, subiu. Lucas Ramon meteu o coco na bola, alivia pela zaga do Cuiabá, briga pela sobra do Iago, ela fica nos pés do Caio Alexandre, devolveu para a área, tira outra vez a zaga do Dourado, ela volta para o Botafogo. Kevin inverteu legal o lance. Pelo lado esquerdo, domínio é do Bruno Nazário, ele sai da ponta pra meia, trabalha por dentro na cabeça do grande círculo, gira de novo, ameaça fazer o passe lá junto à lateral do campo pelo setor esquerdo, prefere o toque curto agora na direção do Ronda, na cabeça do grande círculo, pressionado por dois, ele volta ao jogo. Com Canu, devolvendo rapidamente para o Caio Alexandre, na lateral do grande círculo, cria da casa, pé direito na bola, adiantou com Ronda na intermediária, trouxe por dentro, acionou no comando de ataque, briga pela bola, o Pedro Raul chegou dividindo, cometendo a falta. Toque de mão do centroavante do Botafogo, falta a favor da equipe do Cuiabá, 31 minutos, e aí, Bocão, o que você está achando, hein? A Lopes disse tudo, né? Na realidade, começou o desespero, o time totalmente desorganizado nesse momento do jogo. Aliás, vou ser bem sincero, quase praticamente no jogo inteiro, mas é claro que faz parte ainda do processo de adaptação do treinador para com os jogadores, do esquema de jogo que ele quer. Não é fácil falar, uma semana eu vou botar em prática tudo que eu tenho de metodologia de trabalho. Não é assim. Agora, falta algumas peças de responderem, né? O Bruno Nazário é um, né? O Bruno Nazário, pô, é o camisa 10 do Botafogo. Na minha época, camisa 10 ele resolvia de alguma forma, pô. Numa bola parada, ele não consegue bater o escanteio. Eu gosto dele, mas numa fase ruim demais. 31 minutos, quase 32 desse segundo tempo. Você ligado na Botafogo TV no oferecimento da Eletromil, especialista em vendas por atacado e montagem de painéis. Entregue o quadro da sua empresa nas mãos de quem mais entende do assunto. Procure a Eletromil no site eletromil.com.br ou pelo telefone no Espírito Santo 27-3357-1000. No Rio, 3865-2000. 21-3865-2000. Eletromil, 1001 opções para você. E alô, torcedor alvinegro, fique ligado, se torne agora mesmo sócio torcedor do Fogão. Por apenas R$14,90 por mês, acesse botafogo.com.br/soubotafogo e faça a sua adesão. Chegava o Botafogo na entrada da grande área, chega bloqueando a zaga do Cuiabá. Ela sobra nos pés do Honda. Pela meia direita, coçado pela marcação, solta a bola pela ponta com Kevin, derivou na lateral da grande área, voltou o jogo pro Japa no bico dela. Fez o toque por dentro, com Caio Alexandre. Progrediu, avançou, foi derrubado. Falta em cima dele. Falta a favor do Botafogo pela meia direita de ataque. O Botafogo tem mais uma bola parada a seu favor, já que não está conseguindo criar com ela rolando. Que pelo menos tem essa chance aí na bola parada. Vem para mais uma cobrança de falta o Alvinegro. Vem para cima o Glorioso. Vai em busca do gol de empate no Nilton Santos. Lembrando a você que não há mais o critério do gol marcado fora de casa para desempate dos confrontos na Copa do Brasil. O Botafogo empatando aqui, não tem nenhuma vantagem o time do Cuiabá, não. Vem para a bola parada o Botafogo com Honda. Pé esquerdo levantou, subiu. A zaga do Cuiabá fez o corte. Ela ainda volta aí para o time do Botafogo no campo de defesa. Domina Kevin. Pé direito na bola, ele faz o levantamento cumprido para o comando de ataque. Brigou pelo alto, Pedro Raul manteve viva dentro da grande área. Bruno Nazário caiu, não houve nada com ele. Ela sobra na ponta canhota. Jogada bonita do Lecaros, mas foi desarmado. Tira a zaga do Cuiabá. Ela ainda está viva no setor direito de defesa da equipe mato-grossense. Saiu essa bola em lateral a favor do Botafogo pela meia esquerda. Se apresenta ali para receber a movimentação Lecaros. O juiz pede para esperar a cobrança de lateral. Por que razão, hein? Por que causa, motivo, razão ou circunstância? Tem checagem do VAR? Para ver o pênalti em cima do Bruno Nazário. É, então tá bom, Bruno Nazário pediu, o juiz não é nada, marcou. Ele amarra o jogo mesmo, vai ter nada. É, não foi nada não, lateral já cobrado pelo time do Botafogo, Vitor Luiz chegou a balançar a cabeça negativamente ali antes de efetuar a cobrança. Botafogo movimenta, bola tocada, mais atrás, cruzamento feito para a área, toque de cabeça, Pedro Raul aparou pro Bruno Nazário, não chutou. Deu um toque a mais, aí chegou bloqueando a zaga do Cuiabá. Ela ainda volta pro Bota, Kevin suspendeu na área, tira Lucas Ramon. Ela volta pro Botafogo na linha média, Caio Alexandre volta tudo com o goleiro Diego Cavalieri. Agora, por exemplo, tinha uma galera dentro da área. Mas tem muito jogo ainda, hein? É isso, tem que preencher a área mesmo, tá certo, é isso mesmo. Quanto mais gente, melhor. Botafogo vai pra cima, mas tá muito refém, né? Vai refém dessa bola aérea, que seja. Tem dois grandalhões lá, o Pedro Raul e o Matheus Babi. Mais uma bola assada, sai do gol, João Carlos fica com ela. Mas confesso que é meio esquisito ver um time já com faltando 10 minutos ficar apelando só para bola alçada, só para bola alçada. O Botafogo não tem material para mais que isso, não? Não? Deveria ter, tem, né? Até, por exemplo, o Honda que você falou que jogou, e realmente ele está jogando bem. Ele tá abrindo o jogo, ele tá clareando as jogadas, tá enfiando umas bolas pros atacantes. Agora falhou, né? E aí botou tudo no chão. Eu acho que o mais importante agora é o resultado do que propriamente. Se não jogou em 70 minutos bem, eu acho que nem quero jogar que jogue bem agora. Eu quero que faça gol e empate o jogo. Por aqui vem chegando o Fogão, Caio Alexandre lançou na ponta direita, Kevin levantou pro Pedro Raul, pegou o goleiro, sobrou. Pedro Raul na pequena área, bateu pro gol pra fora! Alivia a zaga do Cuiabá no último instante, bota pela linha de fundo, escanteio. Escanteio a favor do Botafogo. Inacreditável a chance desperdiçada pelo Alvinegro. Lançamento comprido na ponta direita, o Kevin levantou para o Pedro Raul. Na imposição ele cabeceou a primeira. O goleiro pegou, ele chutou a segunda, a zaga tirou desviando pela linha de fundo. Escanteio para o Fogão na melhor chance do Botafogo no jogo, na melhor chance do Botafogo nesse segundo tempo. É só escanteio a favor do Glorioso, Glorioso que mexe. E aí, Fernando Morani? Kelvin já em campo, Botafogo, e saiu para o Bruno Nazário. Mais um jogador de lado de campo, portanto, na equipe do Botafogo. Escanteio cobrado na primeira trave. Subiu a zaga do Cuiabá para fazer o corte. Ainda vai sobrar com o Botafogo, lá na linha que divide o gramado. E essa mexida aí, ô Lopes? Mais um canhoto, né? O Davi Araújo não tá, não tá no banco, não? Tá no banco, sim. Até o Cavalieri é canhoto. Sim, até eu o acho Cavalieri. Que o Bruno Lazzaroni pode ter virado canhoto. É, pode ser. Por aqui vem chegando o Bota. Bola rolada pelo Matheus Babi na ponta direita para o Lecaros. Limpou a primeira marcação, dividindo. Agora ganhou do segundo na moral. Limpou o lance e bateu para o gol, para fora! Essa passou zunindo, passou muito perto. Passou muito perto do ângulo superior direito do João Carlos. Jogada individual do pequenininho, do minizinho, do Lecaros, perninha curtinha, limpou dois marcadores, bateu pro gol firme de perna canhota. Quase o gol alvinegro no jogo. Lecaros titular. Lecaros ganhando fãs. Lecaros ganhando fãs aqui na transmissão da Botafogo TV. Entrou, vamos empatar esse jogo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no Garrincha, no Nilton Santos, no Lopes Maravilha e no Gonçalo. Em mim não vai adiantar de muita coisa, não. O máximo que eu posso fazer é narrar o jogo por aqui. Mexeu de novo o time do Cuiabá, tá em campo o outro ex-Botafogo, Diego Jardel. Carga positiva, ó. tá certo então. Então vamos nessa. Tá mexendo lá o time do Dourado. Duas, três alterações em sequência. Já a gente informa para você as substituições na equipe do Cuiabá nesse momento sendo processadas no jogo. O Jean Patrick entrando no lugar do Rainer é uma delas. Vai deixando o gramado agora aí, o camisa número 7 da equipe do Cuiabá, fazendo uma cera danada. O juizão podia ter acelerado, mandado ele sair lá pelo outro lado. Ele veio, tirou caneleira, sai por aqui caminhando sem ser admoestado, sem receber cartão amarelo, sem receber qualquer tipo de instrução ali da arbitragem, cumprimenta todo mundo. Então vão entrar em campo aí o Ferrugem, o Diego Jardel e o Jean Patrick para as saídas do Maxwell, do Elvis e do Rainer na equipe do Cuiabá. Então, agora um vai tomar cartão amarelo. O Maxwell está esperando subir a placa, está esperando a placa subir com o número dele para poder deixar o gramado. Ah, meu Deus do céu, que o Cuiabá ganhou 2 minutos nisso aí. No final do jogo ele dá 5 minutos de acréscimo, 4 minutos de acréscimo. Pois é, tem isso também. Vamos ver qual vai ser o tempo dado de acréscimo pela arbitragem nesse fim de partida. Confirmando, portanto, as alterações na equipe do Cuiabá, deixando o gramado Maxwell com a 11, o Elvis com a 10, o Rainer com a 7, para as entradas do Jean Patrick, 19, do Ferrugem, 13, do Diego Jardel, número 18 no time do Dourado. 39 minutos do segundo tempo, desce para mais um ataque o Cuiabá com o Diego Jardel, trazendo essa bola na perna canhota, tentou soltar para o Iago, chega para fazer o bloqueio, Canu, no meio do caminho, faz agora o desarme. Agora tem que acelerar, gente. O Botafogo agora tem que sair em velocidade, tem que aproveitar os espaços dados pelo Cuiabá que subiu. O Botafogo tenta a chegada então pelo lado esquerdo de ataque. Vitor Luiz ajeita mais atrás, domínio é feito pelo Kelvin. Ele deixa mais atrás ainda com o Caio Alexandre pela meia canhota. Tem opção ao seu lado do Ronda, ele prefere inversão de jogada na linha de defesa com Marcelo Benevenuto. Domínio é feito na lateral do grande círculo. Solta rapidamente junto à lateral do gramado com o Kevin. Lançou na entrada da grande área, chega para o corte a zaga do Cuiabá. É lateral favorável à equipe do Botafogo, vai ser cobrado pelo próprio Kevin. Na marca de 40, quarentinha, quarentão, 40 minutos. Segundo tempo de jogo no estádio Nilton Santos. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. 0 para o Botafogo, 1 para o Cuiabá. Gol marcado pelo Matheus Barbosa aos 10 minutos dessa segunda etapa. Por aqui vem o Fogão na ponta direita. Cruzamento para a área, tira a zaga do Cuiabá. Voltou na entrada da área para o Ronda, pela meia direita. Trabalhou no bico da grande área para o Kevin. Acionou Lecaros na linha de fundo, lateral da área. Ele fez o levantamento, tira a zaga do Cuiabá. Ela ainda volta para o Lecaros na ponta. Dominou na lateral da área, na perna canhota que é a boa. Soltou na passagem do Kevin, tentou bater cruzado para dentro. Foi bloqueado. jogo. Alivia a zaga do Cuiabá, rebate de cabeça o Japa. Ronda, fez o toque ali no meio do caminho. Ela sobrou com o Matheus Babi. Na ponta direita, domina de costas para a marcação. Ajeitou para o Ricardo, soltou rapidinho para o Kevin. Dividiu, ganhou o lance. Ronda, liberdade, bateu para o gol. Ele explode no meio do caminho. Se joga com a perna canhota na bola o Ednei para evitar que a bola chegasse ao gol do João Carlos. O Botafogo pressiona, tenta de todas as maneiras. Melhorou o Botafogo, não vive agora refém só de bolas cruzadas, não. Chega agora pelo lado esquerdo de ataque, Kelvin. Dominou, tá isolado, o Vitor Luiz não passa, agora recebe pelo intermediário o passe do Ronda, devolveu pro Japa no miolo do campo, outra vez o passe feito no comando de ataque, Matheus Babi virou de frente, invadiu grande área, tentou progredir na linha de fundo, foi desarmado, melhor pro Lucas Ramon, na velocidade tomou a frente no lance, saiu pro jogo, caiu, pediu, o juizão parou e deu, marcou a falta a favor da equipe do Cuiabá, reta final de jogo, 41 minutos e meio. O Botafogo tentando, o Botafogo martelando ali o miolo de zaga da equipe do Cuiabá, ainda não consegue criar nova chance clara de gol. Teve a chance numa cabeçada e depois na finalização do Pedro Raul, aliviada pela zaga do Cuiabá. Teve a chance no chute de fora da área, dado pelo Lecaros, agorinha há pouco. Agora coloca o Kelvin em campo, o Botafogo vai abrindo o leque, mostrando as suas armas, tentando... Um gol de empate nessa reta final de partida. 42 minutos do segundo tempo. Por aqui o Leonardo Aloysio, o Cleiton Santana, o Jomir Lopes, o Henrique Pereira. Vem chegando aqui com a gente, vem participando com a gente. Vem mandando aqui o seu recado. Trabalha a bola o time do Botafogo. Bola tocada pelo miolo com o Caio Alexandre. Ele solta aqui na zaga central com o Marcelo Benevenuto. Pela meia direita já aciona rapidamente no campo de ataque o Kevin. Volta para o círculo central. Domínio é feito pelo Caio Alexandre. Rolando a bola pelo setor esquerdo. Quem domina agora é o Vitor Luiz. Aparou na caneta canhota. Tem opção do Kelvin ao seu lado. Preferiu o toque por dentro. Outra vez com o Caio. Dele para o Benevenuto. Solta o jogo aqui pela direita com o Kevin. Lançou para a ponta direita. Ronda. Deixou a bola passar. Fez o giro. Tentou levar vantagem no lance na ponta direita. Foi bloqueado. É escanteio. Escanteio a favor do Botafogo. Pelo lado direito, vem bola na área do Cuiabá. O Botafogo na bola parada. Quem sabe agora, né? Pra esses cumpridões aí. Pro Matheus Babi, pro Canu, pro Pedro Raul, pro Canu, Marcelo Benevenuto. Todo mundo na área. Ronda fez o levantamento na segunda trave. Sai do gol. João Carlos dá um tapa na bola. Ela ainda sobra com o Fogão na ponta canhota. Deixa sair o Kelvin. Ganha o lateral pro Glorioso. Na ponta canhota. Agora vai ter a opção ali ao seu lado do Matheus Babi. Preferiu o toque mais atrás. Domínio é feito. Pelo Kevin, tá deslocado pelo setor direito. Toque é feito na lateral do grande círculo pro lateral direito do Bota. Pé direito na bola, fez o levantamento pra área. Subiu o Cano, tentou de cabeça, ela tá viva na área. Tira a zaga do Cuiabá em dois lances. Bate pra frente de qualquer maneira. Manda embora pro campo de ataque, ela fica nos pés do Diego Cavalieri. Sai jogando rapidamente pelo setor direito com Kevin. Aciona na ponta o Lecaros. Dominou. Encara a marcação do Ferrugem. Cortou para dentro, fez a finta. Clareou. Tirou o levantamento para a área. Sai do gol João Carlos e pega. Fica com ela o goleirão do Cuiabá. É reta final de jogo. O Botafogo parte para cima. Tenta de todas as maneiras chegar ao gol de empate nesse finalzinho. Eu faço mais uma vez o convite para você. Amanhã tem Botafogo e Flamengo na base. Campeonato Carioca Sub-20. A partir de 9h30 da manhã, transmissão com imagens, com tudo que tem direito. Aqui para você na Botafogo TV. 9h30 da manhã, você separa o cafezinho, pão com manteiga e vem curtir clássico Botafogo e Flamengo na base amanhã de manhã. Por aqui vem chegando o time do Botafogo. No círculo central, Caio Alexandre. Faz o toque de lado. Kevin aciona. Bola meio esquisita ali pro Lecaros. Ele chega na frente nas perninhas curtinhas. Tenta mais uma finta e acaba desarmando. Armado pelo Lucas Hernandes, recuperação do Cuiabá que agora especula com um contragolpe. Pela meia esquerda, tentativa do passe adiante, bloqueado no meio do caminho pelo Ronda, ela fica nos pés do Matheus Babi, vem na recuperação, volta ao jogo. Ajeita mais atrás, com Caio Alexandre, acionando o Ronda pela meia direita, fez o passe na ponta para o Lecaros, bola forte. Chega antes a marcação do Cuiabá, cutucando mais uma pela linha lateral. É arremesso favorável ao Botafogo, já cobrado, na ponta direita com Ronda. Pé canhoto na bola, tenta fazer chegar até o Kevin, não consegue. Desviada pelo Ferrugem, a bola sai novamente em linha de lado. Arremesso outra vez favorável ao Fogão. Bruno Lazzaroni orienta o seu time. O posicionamento na entrada da grande área da equipe do Cuiabá. Kevin vai pro lateral, jogou pra área, desvia pro gol pra fora! Fechou o Kelvin na entrada da pequena área. No lateral cobrado pelo Kevin, a bola passou pelo Pedro Raul. O Kelvin chegou desviando quase que sem querer de joelho. E a bola passa à esquerda do gol do João Carlos. Às vezes... falta qualidade, sobra vontade, aí precisa de um tiquinho de sorte. O Botafogo não está tendo essa sorte no jogo. A bola que sobrou dentro da pequena área, a zaga do Cuiabá tirou na finalização do Pedro Raul. E agora o Kelvin chega na cara do gol, finaliza sem querer com os dois joelhos na bola. Ela surpreende o João Carlos, mas sai pertinho da trave esquerda. 5 minutos, Moçambique. Vamos até os 50 então, Morani. Vamos lá com mais 5 minutos de busca incessante do Botafogo pelo gol de empate no Nilton Santos. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Jogo da volta na próxima terça-feira às 19h. Você vai conferir com a gente aqui na Botafogo TV. Por aqui vem chegando o Botafogo. Kevin trabalha na linha de zaga com o Canu. Já pinta no campo de ataque pela meia esquerda o zagueirão do Bota. Pé direito na bola, faz o levantamento para a entrada da grande área. Briga pelo alto Marcelo Benevenuto. Ganha a primeira, mas não ganha a segunda. Rebate a zaga do Cuiabá. Briga pela sobra o Kevin. Acabou desarmado, só que o Diego Jardel cometeu a falta segundo a arbitragem. Falta a favor do Botafogo no círculo central. É amarelo, gente. Os jogadores do Cuiabá vão segurando a bola, se colocam ali na frente dos atletas do Botafogo, não permitem a jogada rápida, a cobrança de falta veloz da equipe do Bota. Agora sim vai para a cobrança o Botafogo. Na lateral do grande círculo vem bola para a área. Kevin suspendeu para dentro da área, sai do gol João Carlos e pega mais uma. Vai escrevendo o seu nome na história do jogo, o arqueiro do Cuiabá. Tudo que pinta cruzado mais fraquinho, ele sai do gol e pega, ele sai do gol e confere. Botafogo também não vai sendo competente na hora de fazer esses levantamentos. Cuiabá desce para mais um ataque aqui pela ponta esquerda. Ferrugem dividiu. A bola saiu, é lateral a favor da equipe do Botafogo. 47 minutos do segundo tempo, mais 3 minutinhos. 3 minutinhos de desespero no Nilton Santos. E cartão amarelo agora para o Ferrugem. Finalmente o cartão amarelo para jogadores do Cuiabá por retardar o reinício de jogo, por não deixar que o Botafogo coloque logo a bola rolando em campo novamente nessa reta final de partida. 47-40. Vitor Luiz aciona pela meia esquerda o Kelvin. Aparou na caneta canhota, devolveu para o lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Camisa meia dúzia do Bota, o Vitor Luiz. Deixa no círculo central com o Caio Alexandre, ele aciona o Japa. Ronda, dominou de costas, virou de frente na zona intermediária do gramado. Tem opção ao seu lado do Kelvin, é para onde ele vai. Domina junto à lateral do gramado, fez o passe. Na ponta direita, Matheus Babi cruzou para a área, no gol contra, tira a zaga do Cuiabá. Tá viva ainda Kelvin. Aparou, ganhou, ficou com ela na ponta direita. Encarou a marcação, cortou, pé canhoto na bola, fez o levantamento. Tira Ednei, joga pela linha de fundo. É escanteio a favor do Botafogo. Botafogo vai de escanteio, escanteio. De bola cruzada em bola cruzada, hein, Bocão? Nesse cruzamento era para onde teria que estar o Babi, para empurrar essa bola com cabeça, né? Para cabecear pro gol. Kevin levantou na primeira trave, o toque de cabeça vai para fora. É só tiro de meta a favor da equipe do Cuiabá. Ronda apareceu na primeira trave, cascando de cabeça essa bola, mas mandou sem direção pela linha de fundo. Tiro de meta a ser cobrado pelo João Carlos. 48 e Blau. Quase 49 minutos desse segundo tempo. O Botafogo vai perdendo o seu primeiro jogo eliminatório pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai perdendo a primeira na sua disputa de Copa do Brasil nesse ano de 2020. Ainda estava invicto na competição. Vai ter que resolver a sua vida toda no jogo da volta, descontando desvantagem de um gol. O Cuiabá vai vencendo por 1-0, ainda tem jogo. Minuto final, Kelvin botou nas canetas, levou na linha de fundo, chega por baixo a marcação do Pierini. Empurra essa bola pela linha lateral e arremesso favorável ao Botafogo na ponta esquerda. O Lopes está pedindo para o Kelvin levantar rápido. O Botafogo cobra o lateral na ponta canhota. Ronda passou no meio de dois. Devolveu para o Kelvin. Na linha de fundo fez o levantamento para o Pedro Raul. Tira a zaga do Cuiabá. Benevenuto devolveu de cabeça para a área. Ronda cascou. Pedro Raul aparou, dominou, mas foi desarmado. Chega Lucas Ramon, ganha dele e bate para frente. O Botafogo ainda pega a sobra. Tem 20 segundinhos no relógio para tentar mais um ataque. Canu fatiou o melão para dentro da área. Subiu Anderson Conceição na primeira. Lucas Hernandes na segunda para tirar pela zaga do Cuiabá. Marcelo Benevenuto pega a sobra, mas toca errado. Recupera o Cuiabá e puxa contra golpe. Diego Jardel não teve bom domínio. Veio Kevin, fez o corte. Recupera para o Botafogo. Vai acabar o jogo no Nilton. Apita o árbitro. Final de jogo no estádio Nilton Santos. Pelo jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. O Botafogo sai de campo derrotado na primeira metade da eliminatória. Um para o Cuiabá, gol marcado por Matheus Barbosa aos 10 minutos do segundo tempo. 0 para o Botafogo. O Botafogo vai ter que subir a ladeira inteira fora de casa na próxima terça-feira, semana que vem, às 19h, enfrentando de novo esse mesmo time do Cuiabá, vai ter que vencer o jogo por 1-0 para levar a decisão por pênalti. Por 1-0, por um gol de diferença, quero eu dizer, para levar a decisão por pênalti. Por 2 gols de diferença para conseguir a classificação direta no tempo normal para as quartas de final da Copa do Brasil 2020. Você ligado aqui na Botafogo TV, vamos com um pós-jogo curtinho. Daqui a pouquinho tem coletiva do técnico Bruno Lazzaroni. Você vai ficar ligado aqui na Botafogo TV, mas não direto aqui na transmissão, não. Depois da transmissão, depois de encerrada a transmissão aqui da Botafogo TV, você vai ter o link aqui na Botafogo TV para a coletiva do técnico Bruno Lazzaroni. Você ligado com a gente no oferecimento da Eletromil. 1.001 opções para você. Acesse o site eletromil.com.br. Vamos rapidamente analisar aqui essa derrota do Botafogo no Nilton Santos. Botafogo que volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro 2020. Lopes Maravilha, Botafogo sai atrás nessa eliminatória em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. 1-0 para o Cuiabá. Uma partida pífia que o Botafogo poderia ter ganho se não for, ou terminado, provavelmente terminaria em 0-0. Se não fosse uma vacilada ali do Honda, que já vou te adiantar que para mim foi o melhor jogador, o mais lúcido jogador do time do Botafogo hoje. Em que pese o erro crucial. Apesar do erro crucial e fundamental para a vitória dos caras. Mas ele jogou muito, ele jogou muito. Ele distribuiu bem o jogo, apareceu para o jogo, mesmo depois da falha. Que também a gente pode botar ali na conta de geral ali também, né? Porque ninguém se apresentou. O Caio Alexandre também estava olhando para ontem. Cá para nós, né? A saída de jogo do Botafogo. E aí eu vou ser obrigado aqui a dar uma marretada também. A saída de jogo do Botafogo nessa partida de hoje contra o Cuiabá, depois da única vez em que o Botafogo teve uma semana cheia de treinamento nos últimos, sei lá, meses, é para ficar preocupado demais com a sequência com a sequência da temporada, com a sequência do trabalho. Foi ruim e foi alertado aqui. A gente estava com dificuldade na saída de bola, o meio-campo não aparecia para trabalhar essa bola, para ter uma qualidade na saída de bola. O meio-campo não se movimentava. A gente falou isso no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a coisa até veio, o Honda veio receber aqui a bola, mas aí dá uma vacilada dessa que desde 82 a gente aprende que não pode cruzar essa bola ali. Ele cruzou, deu mole, o Caio Alexandre dormiu, o cara tomou a bola e acertou. A única maneira que o Cuiabá ia fazer gol na gente era de fora da área, né? Como foi o jogo inteiro, e hoje foi isso aí, e o gol deles foi exatamente assim. Então, assim, muito triste, muito chateado pra caramba, do time falta tesão mesmo, falta vontade, o time de fazer gol, de chegar, de fazer gol mesmo, ser letal, acho que tá faltando alguma coisa ali. O time até constrói, até cria oportunidade, mas pra definir, pra decidir mesmo. Por isso que o centroavante, irmão, ganha milhões de reais, sabe? O centroavante bom mesmo, o cara que é bom, é Ferrabras, ganha muito, porque é o cara que decide. E a gente hoje está vendo que está faltando isso. Está faltando aquele cara para decidir ali, para botar... Porque o Botafogo até cria, mas a bola não está entrando. Falta aquele tesão para fazer o gol. Otávio Bocão, quero a tua palavra também depois dessa derrota no primeiro jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, 1-0 para o Cuiabá. Vocês vão me chamar de maluco. Vocês vão falar assim, Bocão tá maluco. Não, Bocão tá maluco. Independente da circunstância, Bocão. E não é ironia. Mas o resultado acabou sendo bom pro Botafogo. Eu vou explicar por que acabou sendo bom pro Botafogo. Primeiro foi a fatalidade. Tu é maluco, Bocão. Não, sabia. Não, tá de brincadeira, pô. Porque... Faz sentido. Prossiga, que não, você tá indo bem. Eu acho que você vai concordar comigo. Aí eu vou citar o Jorge Paraense, meu antigo comentarista na rádio e tal, que falava assim, esse gol aí do Cuiabá foi a pior coisa que o Cuiabá poderia ter feito. Exatamente. E agora, por aí, levantou o gigante ali. É por aí, perder nunca é bom. Palavras do nosso Lopes Maravilha. Evidentemente que perder nunca é bom. Mas o que o Botafogo apresentou hoje, e por uma fatalidade, mesmo que o Botafogo não tenha sido ótimo, não foi maravilhoso, longe disso. Pelo contrário, a gente criou uma expectativa por ser Cuiabá, que a gente, às vezes, não tem respeito pelo menor investimento. O Cuiabá faz uma Série B espetacular. Pô, Bocão, tá de brincadeira, 10 desfalques. Eu disse anteriormente aqui que os jogadores... Eu não vou nem comentar muito do Cuiabá, porque os jogadores que entraram também não foram essas maravilhas, não. mas é perceptível que é um time mais organizado, né? O Bruno Lazzaroni ainda não conseguiu, né, mostrar aí o que veio, até por conta de não ter muito tempo. Ah, mas uma semana não dá, é dificuldade, não tem, difícil ainda. Agora, o resultado foi bom, entre aspas, mesmo com a fatalidade do Honda, que para mim também foi melhor, já antecipando aí meu melhor jogador. O Honda foi um bom jogador, foi um jogador que diferenciado hoje, independente do passe errado. Mas por que a gente não entra acomodado? Eu lembro que contra o Vasco, o Botafogo penou contra o Santos, soube sofrer. O Santos parece que teve 20 e tantas finalizações. Foi um time superior, mas em demasia contra o Botafogo. O Botafogo sofreu demais contra o Santos. E no dia seguinte, dois dias depois, três dias depois, pegava o Vasco. Isso gera uma motivação maior para os jogadores. Então o Botafogo sabe que o jogo da vida deles agora, talvez não fosse hoje, mas eles sentiram que pode ser, que vai ser, no próximo. Eu não sou oportunista, não. Comentarista de momento, oportunista. Não sou, não. Eu falo porque eu já passei, já senti, eu sei como é que funciona isso. Então eles agora vão entrar com uma cabeça diferente do que entraram hoje. A gente tem que ver pelo outro lado que a estratégia montada pelo time adversário foi muito boa em termos de defesa, mesmo que o Botafogo, os seus jogadores, não tivessem dado a resposta dentro do campo. Um time muito mal hoje, muito mal, mas desde o início até o fim. Eu sou muito crítico em relação a isso. Eu acredito, vou continuar acreditando sempre, que o Botafogo lá vai falar assim, cara, tem coisas que a gente não consegue desmistificar, que só acontece com o Botafogo, não só negativamente, mas positivamente. Eu acho que serviu de lição, sim, para a gente entender como é que funciona um time da Série B que faz uma boa campanha. Como não tem torcida, não tem pressão, está nas nossas mãos ainda. Foi só um primeiro tempo de uma Copa do Brasil, de um jogo de mata-mata. Nós temos a oportunidade de fazer um bom jogo lá. Por que não? Por que não? Ah, mas jogando desse jeito, Bocão? Mas pode ser que melhore. Não digo que vai melhorar por conta de vai treinar, vai mudar alguma coisa. Eu acho que tem jogadores que podem melhorar seu rendimento. Estão muito aquém do que se espera. A gente é perceptível quando entra o Lecaros hoje, que ele quer mostrar serviço. E do jogador quando está perdendo. Você entra quando está 3-0, a tua motivação é diferente. Eu interromper, já que você tocou no nome dele, para saber de vocês. Ganhou vaga, não no time titular, não quero saber isso, mas ganhou vaga como um substituto eventual? Fez o nome dele o suficiente para ser um jogador, para ser olhado com mais carinho pelo Bruno Lazzaroni? Até por vocês foi também dito aqui? Isso, foi dito isso aqui já no início, hein? Cara, na verdade, ele está igual fermento, está no meio do bolo ali, mas não é só ele, não. O Kevin também, porque o Botafogo tem necessidade. O Kelvin, né? Tem a necessidade desse jogador de lado de campo com velocidade, que ele trouxe, e o Kelvin também. O Kelvin foi ao fundo, uma jogada espetacular lá, que ele foi ao fundo e tal. E o Lecaros, a mesma coisa pelo lado direito. Então, assim, o Botafogo tem a necessidade de jogadores com velocidade, só tinha o Luiz Henrique que foi embora, com velocidade, bons, com drible, um para um e tal, pelos cantos, que não tem, cara. A minha única ressalva aqui não hoje... Não é o Juan, não é o, na boa, não é o Juan que vai resolver esse problema. Não é. Primeiro que ele joga na esquerda com o pé direito, ele não fez vai com fundo. Fez uma partida horrorosa hoje, Juan, né, em todos o Bruno os aspectos. Nazário, o Bruno Nazário, ele também não tem essa característica. Embora seja habilidoso, eu discordo, eu acho que ele fez até uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo foi outra história. Todo mundo. O segundo tempo vai ser ruim de achar um. Mas acho até que ele jogou bem no primeiro tempo. Mas não tem essa característica de lado de campo. Ele é um cara construtor e tal, finalizador. Ele não tem essa característica de ser o rápido pelo lado. O Botafogo carece disso. Então, abre brecha para esse, para o Lecaros. Abre brecha para o Kelvin também, que também entrou dando velocidade pelo lado. A minha única ressalva é em relação ao Foster, porque eu acho que a torcida do Botafogo é muito crítica com o Foster, foi expulso, é porque é lento, e é isso. Isso acaba, me parece, que chegando até a comissão do Botafogo, a comissão técnica, que tem que provar, olha, o Cícero, eu vou botar o Cícero aí, para vocês verem que o Cícero não é esse jogador. E aí você acaba queimando um jogador que não vinha tão mal assim. Será que o Foster vinha tão mal assim, para não entrar num jogo hoje? Com a qualidade de passe que ele tem, que ele empurra a marcação adversária para trás, ele quebra essa primeira linha com os passes verticais que ele dá. Quer dizer, essa é a única ressalva, que você acaba desanimando um jogador que é importante e que pode ser importante para o restante do campeonato, Botafogo passando ou não. Porque o Cícero, eu continuo afirmando, nada contra o ser humano Cícero, como jogador hoje, não me convence. E eu tenho, eu sou convicto de que ele não pode fazer parte desse grupo do Botafogo. É um jogador lento e o Botafogo ficou previsível desde o início do jogo. Um time lento, um time apático, que não quebrava a primeira linha. Então você acaba sendo refém de uma estratégia mal montada, né? E o jogador acaba pagando a culpa, né? Pagando o pato. Então eu acho que o Botafogo tem condições ainda, foi para a fatalidade, seria um 0-0 e a gente sairia da mesma forma. O problema é que nós tomamos um gol por um erro individual de um jogador que para a gente foi o melhor, pelo menos para mim e para o Lopes, foi o melhor jogador em campo, né? Devido às circunstâncias, foi participativo, foi atuante. É o que se espera do Nazário, número 10. Mas eu acho que eu ainda acredito, eu acho que esse resultado pode trazer alguns benefícios para o Botafogo. Porque se você ganha de 2-0, você entra com uma proposta de jogo lá com o resultado na mão, é diferente. Eu acho que o Botafogo pode evoluir ainda mais jogando lá em Mato Grosso. Beleza, Bocão. Então, para continuar aqui, só para levantar um pouquinho a gente também. Tainan, Pedro, toma Rivotril, Bocão, que você ficou maluco com esse resultado. Eu queria também pedir para vocês aqui os memes do com a cara do Bocão, foi lindo também, que, como tem com o Abel Braga, foi lindo. Eu queria com a cara do Bocão aqui, que era na minha mesa, se vocês já tiverem pronto aí, vocês estão aqui no chat falando, foi lindo, é isso, o Bocão meteu uma dessa aqui, tudo bem, justificou aqui o papo dele. Justifiquei, eu disse por quê, vocês vão ver quarta-feira, terça-feira. Então tá bom, é o que a gente espera ver mesmo, que o Botafogo reverta essa desvantagem de 1-0 criada, construída pelo Cuiabá hoje no Nilton Santos, 1-0 com marcado pelo Matheus Barbosa. Só pra gente bater martelo aqui, craque Eletromil do jogo, Ronda Lopes. Ronda. Então hoje eu nem voto. Apesar do erro, é ruim você votar num cara que foi fundamental para a derrota. A bruxa do time. Ser caçada na derrota. A gente vai sofrer agora nas redes sociais. Aliás, vocês são loucos. Não, tô nem aí. Aliás, o grande papo. Ainda bem que eu não votei. A grande conversa tem que ser entre os jogadores mesmo. Assim, porra, não pode dar esse mole, irmão. Sabe? Vestiário, papo de. Eu acho que pelas circunstâncias, Lopes. Bolado pra caramba. O Lecaros poderia ter sido escolhido também, porque ele deu um pouco mais de dinâmica ali e a gente criou uma expectativa em cima do Lecaros. Vota nele, eu voto no Ronda. Então, acho que eu vou Lecaros. Mudei meu voto, eu vou pro Lecaros. O Lecaros, pra mim, Canalhas. Deu uma dinâmica maior. Ele deu um chute a gol também perigoso, que aqui nós temos um costume no Brasil de poucos jogadores chutarem de fora da área. Eu não vejo ninguém fazer gol de fora da área absurdamente. E o Lecaros conseguiu fazer, assim, conseguiu dar esse chute pro gol e entrou, deu uma dinâmica maior, intensidade maior. Eu gostei, eu vou no Lecaros, vou trocar. O Ronda Lecaros, você decide. Isso, diante da canalice de vocês, o meu voto para o craque Eletromil no jogo vai ser pro Kevin. O Kevin, lateral direito do Botafogo, que se apresentou o jogo inteiro, com ultrapassagem, foi na linha de fundo, cruzou da intermediária, levou a bola para o ataque. O Carlão, porque ele decidiu, o Carlão, né? Tentou fazer de tudo. O Kevin tentou fazer de tudo que estava ao alcance dele para fazer o Botafogo chegar mais perto do gol. E o Carlão pode decidir, não? Chegar mais perto do gol adversário. Carlão, quem você decide? É Ronda, Lecaros e Kevin. Escolhe um aí. Lecaros, então. Tá bom. Então, craque Eletromil no jogo foi o Lecaros, obrigado, o melhor Carlão. Jogador em campo com a camisa do Botafogo. Olha só, hein? De uma transmissão aqui, de toda uma equipe de transmissão que vocês falavam aqui no chat do YouTube, na Botafogo TV. Bota o Lecaros, tem que jogar o Lecaros, tem que botar o Lecaros, dá uma chance pro Lecaros, não sei... E a gente dizia, não, Mané Lecaros. Se tornou melhor. De repente ele virou o craque Eletromil do jogo. De repente vocês ganharam os corações e mentes desta equipe de transmissão. Convenceram com o Lecaros, portanto, o craque Eletromil desse jogo em que o Botafogo perdeu. Ou seja, foi o craque Eletromil do jogo, mas não valeu de grande coisa não, porque o Botafogo saiu atrás na eliminatória contra o Cuiabá. O Botafogo volta ao campo no sábado para enfrentar a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro 2020, sábado às 5 horas da tarde, também no Nilton. Você vai conferir aqui com a gente na Botafogo TV. E na terça-feira, às 7 da noite, horário de Brasília, às 18 horas, lá em Cuiabá, o jogo da volta, o Botafogo precisando ganhar por um gol para levar a decisão para os pênaltis, por dois ou mais, para garantir a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil 2020. Algo mais, Lopes? Algo mais, Bocão? Não. Então, continue acreditando. Eu sei que é difícil, o momento é complicado, mas vamos acreditar. Não joga toalha, não, gente. Não jogue. Ficamos 21 anos sem ser campeão. Eu passei por isso. Sofri demais, na minha época não tinha bullying. Façam isso, por favor, acreditem. Eu sei que o momento é difícil. Sabe por quê? Nós vamos passar semana que vem, vocês vão ficar assim, nossa, voltei de novo, vou botar minha camisa de novo. Acreditem. O pensamento positivo traz boas energias pra gente. Vai por mim. Então, valeu Bocão, valeu Lopes, valeu você, alô Aldo, alô Luiz Eduardo, alô Paulo Eduardo, alô CBK. Um grande abraço também pro Tainan, pra Iris, pro Rodrigo, pro Avaquim, pro Álvaro, pro Joaquim, pro Erivelton, pro Davi Coutinho. Um grande abraço para vocês que ficaram ligados com a gente. Hoje não deu, deu Cuiabá. Um pro Cuiabá, gol do Matheus Barbosa, 0 pro Botafogo. Botafogo vai ter que subir essa ladeira semana que vem, na terça-feira. Sábado tem jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, entre os profissionais, às 5 da tarde contra o Ceará. E amanhã, às 9h30 da manhã, a gente se encontra de novo aqui na Botafogo TV, que tem clássico no Sub-20, com imagem, com tudo que tem direito, direto do Cefate, em Várzea das Moças, a casa do Botafogo na base. Botafogo e Flamengo se enfrentam pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca Sub-20, a gente vai transmitir para você aqui na Botafogo TV. Vou estar ao lado do Wellington Arruda amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Valeu, Lopes, valeu, Bocão, valeu você que ficou ligado com a gente. Um forte abraço. E até amanhã, viu? Tchau, tchau.